Vamos deixar com o pai. Fala pra ela, eu deixei. Só subi no colo, só as minhas onde você. Eu quiser. Para de ser mal. Só deitei no colo dele. Você ainda põe a coisa aqui em cima e nem subiu. Só não tô nem aí, pô. Tô na cadeira aqui. Obrigado, né? Só pra você essa. Vou cacetar. Tô furando. Já tá procurando cola de colo. Ele quer cola, ele quer. Vem no meu, não. Vai no guia, vai. Tem que botar os meus ocupando metade da minha cama. Ah, vou perder, né? Perdeu, tava só pra ele, saiu. Forgado louco, ele tá em cima da coberta e ocupa metade da cama ainda. Caralho, mas você tem um gato ou uma onça? Tem um gato, mas. Pronto, ó, você queria companhia. O cachorro serviu. Tá ótimo. Pronto. Ele criou, pegou o colo do cachorro. Só quer roubar o calorzinho de algum corpo. É, só quer o corpo pra ver. Seria uma chupada, tipo gostar. Peixinho. Do céu. Mostra o peixinho. Nada de peixinho. O de ver o peixinho. É o famoso peixe bola gato. Fish ball cat. Bom. Vai, bora pro jogo, né? Ele vai falar agora. Você lembra onde você parou, Ariel? Qual dos dois? Grávido. Você ainda está. E nós já descobriu como que você vai voltar. Natural. Não, então, natural. É, natural. Você tá com a imagem lá ainda? Ainda bem que você tem um clone. Eu mandei. Porque pelo menos. Só tem um buraco pra sair, o Lindir vai ter uma rola ainda. Só tem um buraco pra sair, você já sabe. Faz cesárea, tá? Cesárea traseira, eu vi isso aí no Eu Patrulho as Crianças. Mas já espirrou. Não, mas daí quando o Michael Kai tava grávido. É. Aí foi cesárea traseira. Caraca, que horror. Vocês estavam em Sigil. Discutindo pra ver qual Grial era o verdadeiro, qual Grial era o falso. Se havia um verdadeiro ou se havia um falso. Nossa, você parou aí ainda, meu Deus. Só você parou nessa brisa. Mas vocês esperaram isso? Tava falando verdade pra todo mundo. Ai, caralho. O tempo todo. E eu sei quem que é o Ariel de verdade. O Ariel de verdade. Olha como que dá essa minha lente. Caralho, meu. Ela caiu. Caiu. Puta que eu pariu! Eu falei que eu preciso jogar com os ovos. Mas caiu do cima do que ele mandaram, né? Olha lá, agora tem uma própria teia de aranha no óculos. Puta que pariu, cara. Tá, tô sempre com catarata no olho esquerdo agora. Que isso aí? É o velho lá? É o Mince? Não, o Mince fala: puta que pariu! É o cara dos Beholder. É. Como que é o nome dele mesmo? Esqueci, é o Bo. É a mesma coisa. É. O quê? Ronassic. Ah, o Ronassic. Estavam seguindo discutindo quem que é o Griel. Isso, quem que era o Griel. É, estavam discutindo pra ver quem que era o Griel. E aí, depois da discussão não chegar a lugar algum, e o Griel foi apagar a memória da mãe dele. Olha! A mãe dele nunca aguentava disso? A mãe dele nunca aguentava. Spoilers, Siri. Eu falei, ela não vai falar. Ela não vai falar. Olha! Então, se você apagou a memória dele, é porque tem tanto um medo falso que verdadeiro. Você tem, ele catou o arco na mão. Um pano de formato, não vai falar nada, filha da mãe. Mãe, me sinto muito, mãe. Eu te amo, mas tem que fazer isso. Enfiar a faquinha por trás do arco. A verdade é, apagou a memória porque tem um falso e um verdadeiro. Senão não precisava. É que tem um corpo por dentro, uma cópia, né? Mas vamos falar, cortar a corda do arco, velho. Se apertar, espana. Bom. E aí depois disso vocês descansaram na cidade de Sigil, né? Até passar a bebedeira da Toff, que tava falando mais que o Homem da Cobra. É. Tava modo Silvio Santos. Língua solta total, sem freio. Você me lembra que eu tenho assuntos a tratar em Sigil ainda. Que... Vai fazer a barba? Mano, parece que eu passei o dedo na garganta dele. Tem que assistir Guardiões 3, né? Eu tenho tanta coisa, né? Eu também não vi, não. Eu também não vi, não. Tem que vir Indiana Jones 5. Sim. Não, pra que eu vou ver Indiana Jones? Ficar vendo Han Solo? Pra quê? Aqui não tá, vai mano, dar. Indiana Jones não existe. Não existe. Ele é um senhor do Han Solo congelado em carbonita. Que aquilo foi muito, tipo... Perfeito, cara. Caralho, velho. Bom, é... Seria o Peter Quill uma versão alternativa do Indiana Jones? Sim. Bom, vocês foram até... como é que era o nome do local que eu já esqueci? Contra-tinte. Não, não é raiz. Negócio dos... O cemitério de Sigil, né? A sede dos falecidos, isso. Tem um nome, mas eu não lembro. Mortuário. Foram até o mortuário de Sigil. Conversaram com um dos clérigos lá, né? Um dos embalsamadores chamado Sigolo. E conseguiram convencer ele a levar vocês até o interior, num local onde havia um portal pro plano das sombras. Tinha uma outra forma de fazer isso também. Matando um vir. Mas vocês optaram pela negociação, se deram bem, e aí foram até lá, abriram o portal e surgiram no plano das sombras. Aí foi onde você parou, Ariel. Não dá muita risada não, que na historinha vive aqui eu só sei, hein? O resto todo mundo já passou rolado. Virgem, porém, arrombada, né? Isso é que você não sabe, isso aqui, ó. Já não, não, sim, mas eu sou a Virgem Maria do Isso aqui, de é, isso é. Você sabe, só isso aqui, ó. É o cajado de. É o cajado. Passa o pau na coxa. Pra salvar a vaca hoje. Bom, vocês chegaram no plano das sombras, aquele lugar esquisito, todo escuro. E foram atacados por criaturas, por animais, quadrúpedes, mastins das sombras, bestas crepusculares. O Celerin intimidou metade do grupo, que aí vocês derrotaram facilmente. A Ciere adestrou a outra metade do grupo e trouxe como aliado para vocês. Então vocês têm 6 mastins das sombras que estão caminhando junto com vocês e que dão bônus pra caralho os bichinhos. Eles estavam, né? Não entraram no portal. Não entraram? Acho que tá no plano dela. Ah, entrou, pronto, entrou. Entraram, porque vocês estavam se fudendo lá. É, a gente saiu correndo das bolinhas lá, então provavelmente eles entraram com a então gente. Foram, não, mas aí eles vão. Depois vão entrar no outro portal, né? Do Ivan. Ah, sim! É. Ficaram com o Ivan. É, aqui não tá. É, aqui com a gente não, ficaram com o Ivan. Exato. Bom, aí vocês. Pelo menos o Ivan não tá sozinho agora. Vocês foram viajando pelo plano das sombras, tentando desvendar o que, que era o enigma. E foram procurar onde tinha uma árvore, uma figueira gigante. Perguntaram para os cachorros e eles falaram, a gente sabe onde tem árvore, né? E levaram para o lugar onde eles cagam, levaram vocês para uma floresta. Na floresta vocês foram atacados por uma figueira. Não, e tinha muitas outras figueiras que atacavam vocês. E aí vocês conseguiram segurar, derrotar a figueira. E a Ciere usou as habilidades dela pra conversar com a figueira e perguntar onde tinha uma dela maior. E a figueira falou, na ligação rompida. Aí foram viajando, atravessaram por desertos, por planícies, desertos e desertos, atravessaram uma montanha, chegaram na montanha e tinha um mago lá, perdido, coitado. O Norus, o negro. Esse Norus. Não. É outras montanhas. Era? Sério? Nossa, a gente veio e fez assim então. Achei que a gente tinha feito assim, a gente fez assim. Isso não faz sentido nenhum. Daqui a pouco vai fazer. A gente fez assim. O Norus ele é de uma. Vocês achavam que estava rumando por o norte, que vocês consideraram como norte, né? Mas na verdade, a outra ambientação está arrumando para o leste. Entendi. Né? Bom, o Norus ele é de uma cidade chamada Corvis, que fica no plano material, de um reino que eu esqueci o nome do reino, não consigo lembrar o nome do reino, mas ele é do cenário Reino de Ferro. Reinos de Ferro. E levaram ele com vocês, falaram: não, a gente leva você, manda você de volta, tudo, para salvar o cara. Pagando uma de fortão, mas era um bosta. Que foi viajar pelo. Foi usar Passo das Sombras, teve um Umbra Moto, e aí quebrou a ligação e ele ficou perdido para sempre no plano das sombras. Não fosse vocês resgatarem ele. Aí vocês chegaram num canyon gigantesco, onde estava tudo desolado, tinha resquícios de cidades destruídas. E começaram a notar que estava meio familiar o local, e vocês descobriram que vocês estavam numa versão espelhada de Gorendil no plano das sombras. Upside down. É, tipo isso. E foram continuando, seguindo o rumo que a árvore tinha indicado para vocês, e aí vocês chegaram na maior das figueiras, num local todo destruído, e destruído pelo nada, que era uma versão espelhada de Valcária. E a maior das figueiras era uma versão espelhada da estátua de Valcária, só que a figueira toda retorcida formando a estátua de Valcária, uma versão espelhada dela. Nela tinha a porta de bronze. E aí vocês foram até a porta de bronze, só que quando vocês foram até a porta de bronze, vocês foram atacados por criaturas que a Ciri olhou e falou: obliterantes. Que já não tem que dava fácil, né? Tem que chegar a abrir a porta. Não. Não. Eu só vou no universo, parceiro, nada é fácil. E aí os obliterantes, eles vieram na direção de vocês. Quando vocês estavam na Gorendil espelhada, vocês viram sombras. A criatura, sombra. Sombras mortas no chão. Faltando um pedaço delas. Uma coisa bizarríssima. Aí chegaram até a porta e entenderam por quê. Porque os obliterantes, eles são esferas, orbes, negras, de 1,5 metro de diâmetro. E eles foram na direção de vocês, atravessando escombros flutuantes da versão espelhada de Valcária, e cada vez que ele atravessava, obliterava, simplesmente desaparecia. Foram na direção de vocês. As sombras eram de um pessoalzinho morrendo. É. Aí vocês usaram as proteções que vocês tinham pra usar, pra se defender deles, foram até a porta, destrancaram a porta e atravessaram a passagem. E a porta, ela ficava bem no chongão. Eu não assisti. De onde? No chongão. Chongão é tipo barco viking. Tá ligado? Ah, não entendi o que é. Barco viking. Explique me mais. Estou confuso ainda. Continue confuso. Sabe o predador quando ele abre a boca? É melhor. Tu tá sem máscara? Não, eu nunca vi o predador. Já assistiu o Beethoven? Deixa, ele não conhece as coisas, velho. Ele não conhece. Ele é São Bernardo. Eu conheço a coisa. Bom, aí entraram na chota da árvore. Entraram na chota da árvore. E aí vocês saíram num local estranho. Chão vítreo, teto e todo ao redor, uma imensidão escura, como se vocês estivessem caminhando pelo espaço. Uma portinha diante de vocês e um energon flutuando ao lado de vocês. Aquela coisinha da eternidade, aquela esferinha de energia, que tinha uma de energia positiva e uma de energia negativa, tava de energia negativa junto com vocês. Ai, que beleza. Orbitando ao redor de vocês, bonitinho, foram até a porta, abriram a porta, de lá veio um outro energão de energia positiva, os dois colidiram e tem uma explosão, causou, acho que foi quanto? 200 pontos de dano, né? Ah, vou ajudar os caras, vou mandar uma energia 200 pontos de dano em todo mundo. Saiu barato ainda isso aí. Andar com incenso. Saiu barato. Vocês atravessaram a porta, atravessaram o corredor, atravessaram uma outra porta, e aí vocês chegaram num salão, cuja imagem eu tenho pra mostrar aqui pra vocês. Tudo de ponteiro é com nós? Vamos pegar aquelas pretinhas que a gente fica roubando. Olha, mas essa aqui dá pra gente pegar também. Faça ações heróicas, ganha ponto de ponto herói. Vocês chegaram nesse salão aqui. Ó, a druida. Quem a que druida. É que tá aí? A Valcária? A Araiclave. Quem que é? A Araiclave. Quem que é essa? É Valcária ao contrário. Eles gostam de pegar mulher, né? Sim. Nós que pegou. Então, vocês chegaram nesse salão aqui, que é uma versão espelhada no plano das sombras da masmorra da libertação de Valcária. É onde vocês estão agora. Cara, não tem como. É. Aqui tinha um cidadão que era tipo um Cheetos queijo, com perninha e bracinho, chamado Ivan, que explicou pra vocês que era o desafio pra resgatar a grande deusa Heraclave, que foi punida pelos outros deuses, falou o nome dos 20 ao contrário, e que vocês têm que libertar ela pra conseguir a grande recompensa. A Ciri e quem que foi a Toph? Quando olhava pra essa imagem de Valcária, ao mesmo tempo via Valcária, ao mesmo tempo via uma versão sombria dela, e ao mesmo tempo vi aqui, né, não preso por correntes, mas o pedaço da roda da eternidade. Fatia de pizza. Fatia de pizza. E aí ele explicou pra vocês que cada deus criou um desafio, vocês tinham que vencer o desafio de cada deus pra chegar até o final e conseguir a recompensa almejada. A gente tá no segundo. E aí vocês entraram, então, naquele círculo no meio, gritaram o nome da deusa cativa, a Heraclave. E aí uma magia de teletransporte, de portal, sabe-se lá o quê, foi acionada e vocês foram transportados para uma dungeon. E aí vocês descobriram que vocês estavam na masmorra de Hangar, ou de Ragnar. E aí vocês enfrentaram a cartinha de Mantic, 3.872 orcs, e roubaram os itens da morte. Roubaram os itens, né? Ou, enfim, se degladiaram com os desafios de Ragnar, que envolvia armadilhas, goblinoides e essas coisas de bicho feio. Chegaram até o desafio final, que era um goblinoide, um bugbear muito antigo. Um bicho grande. Anterior ao próprio Thor Iron Fist, e que estava ali, né, como guardião. Derrotaram o cara. Quando derrotaram ele, tinha mulher, não esquece. Sim, tinha mulher, era uma humana, né? Aprisionada, pedindo pra ser morta. Vocês não a mataram, o que fizeram com ela, não? Largamos lá. Largaram, né? Largaram ela. É, porque teve outra coisa. Largamos lá. Teve um outro local onde vocês... Podia ter matado, então, né? Onde vocês viram um monte de... A masmorra era tipo Lenore, tá? Então tinha um local que era um salão, um templo, onde toda a mobília do salão era feita de cadáveres de elfos que estavam vivos, implorando pela morte. A Ciri foi lá e libertou as almas de todos eles. Mas ninguém sabe. Comeu quantas? Ninguém sabe? Ninguém sabe. Em off. Em on. Em on, em on. Ninguém sabe. Não, em off é óbvio que as pessoas sabem. Ok. Você faz em off pra ela não comer tudo, né? Certeza. Que você... Vou libertar as almas, vou lá ajudar. Bom, então você salvou ela, né? Porque depois Sim. foi destruição, caos. É. E aí, em off... Eles iam conseguir de qualquer forma, né? É. E aí, em off, né? Quando ela fez isso, ela escutou a vozinha do Ivan falando muito bem, pra ela. E ela, você tá me espionando, Ivan? É o meu nome. É, toda vez que alguém fala Ivan, ele fala é o meu nome. Do nada, tá ligado? É tipo um tique. Tipo Alexa. Tipo Alexa. O Ivan é, tipo Alexa da eternidade. Ai, caramba. Beleza, e aí... Quando vocês chegaram nesse templo, a Ciri foi, purificou o... No plano da Cia, tava todo mundo descansando. Ela trancou todo mundo do plano dela, purificou o local e foi explorar, porque era um local isolado. Ela encontrou obliterantes. Ela fugiu correndo e se trancou no plano pra dormir. Na manhã seguinte, vocês acordaram. Quando saíram do plano dela, tinha 3.872 orcs batendo em vocês, puxando, mordendo, fazendo tatu do Luffy. Né, fazendo aquele regaço de vocês, roubaram o cinto do Celerim, quebraram, entortaram a daga da Toff. Quem que entortaram do Murin? Foi o Machado? Não, ele não fez nada. Não, o meu e o Murin não fez nada. Não. É, eu sou pantelóico pra não roubar. É, tá certo, é. Entortaram o cajado da Toff, roubaram a daga dela. Caramba. Né, fazendo um regaço, né? E aí o Celerim ficou bravo e meteu uma chuva de meteoro no negócio. Explodiu a masmorra. Quase matou todo mundo. Quase matou todo mundo. Explodiu a masmorra. Aí os obliterantes. Não tinha mais corredor. Né? Os obliterantes viram vocês, começaram a perseguir vocês. Vocês foram fugindo dos obliterantes. Passaram pelos goblins de ferro. Os caras tinham armadura Mark 1, Mark 2. E aí chegaram no desafio final. Venceram o desafio final. Subiram no círculo mágico. Gritaram a Heraclave e foram transportados para outra masmorra. Que é onde nós estamos agora. Que é onde vocês estão agora, onde nós começamos agora. Você meteu agora? A gente deixou a menininha lá. É porque deu 5 mil de dano. Deixou a menininha lá nas masmorras. Por isso meteu agora? Sim, é porque ela tinha que ter. Vai depender da situação. Se a situação pedir, vai ter. Se a situação não pedir, não vai ter. Ela não, é porque se ela não gritar, ela não vai. Você não pode obrigar ela a gritar, aí ela trava. Tudo bem, mas eu digo assim. Mas se for a opção dela de querer ficar ali. Ok, mas a Toff não deixaria o inocente pra trás, uma pessoa ali dentro. É que a gente meio que foi corrido, né? Foi meio que corrido. Que tava os bichinhos fugindo atrás da gente, a gente batia no cara e saiu fora. As esferas, né? Verdade. Foi por isso que a gente nem parou pra olhar pra direita. Acho que na verdade a gente nem definiu o que ia fazer com ela. Acredito que foi assim. Ela tá junto com o Mago, né? É, o Mago tá com a gente? Deve estar ou tá no seu pano ou tá no seu, velho. Tá no meu pano. Não, no meu não tá. No meu não tá. No meu não entra ninguém sem autorização. Não, e o meu? Não, ele se separou de vocês, né? Quando? Ele tá com os cachorros, então. Tá com os cachorros. Não, ele ficou preso lá porque ele não sabe sair. É. Ele tá com a gente porque a gente ia levar ele embora. Bom, morreu no meteoro, deixa quieto. Mas em off, ele deu o passo das sombras, chegou um celestial lá e destruiu o mundo dele. Aí não tem como voltar. Foi por isso que ele ficou preso. Então agora qualquer mundo serve, né? Exato. Por isso a gente já larga ele em Sigil. Resolve. Dali ele vai pra onde ele vai quiser. Vai pra onde ele quiser. Tipo liberdade, né, velho? É. Tony Moral. Pelo menos pras pessoas que a gente acha, né? Porque a gente acha, não, larga em Sigil. É super popular. Exato. Nossa, mora refugiado. Daqui a pouco os caras vão. Vai pra qualquer plano que você quiser. Não, do jeito que morre a gente lá precisamos, né? Pois é. Aí lá dá um negócio de botar pra caralho, né? Vamos começar a mandar o pessoal pra Sigil e falar assim, ó. Daqui a pouco tô criando uns portal de vilarejo porque não tá aguentando a cidade e não aguenta mais. Chuta ela. Chuta ela que você é. Reza por ela e chuta ela que vai passar. Tem umas ilhas afastadas, um pedaço de pedra. Viu ela, reza pro seu Deus. Favor. Na verdade, tanto Noras quanto os cachorros estão junto com vocês. Estão com a gente? Estão. Então tá com a gente. Não. Só que ficaram dormindo no plano da Ciele agora, né? Menos que vocês queiram resgatá-los de lá de dentro. Resgatá-los? Estão em perigo? Deixa eles lá. Estão no plano da Ciele, né? Eu acho que estão em perigo. Qualquer coisa lá dentro está em perigo. Tem um obelisco. Estão lá comendo bolo, tomando chazinho. Uhum. É, o estômago da Ciele seria um demônio, na verdade, é. Tá digerindo todo mundo que tá lá dentro. Vocês que não sabem. Ué, mano, lá tem um obelisco. A mulher. A gente meio que não decidiu. Que eu lembro. A gente não decidiu o que, que a gente ia fazer com e ela. E o outro lá que não lembro o nome. Os bichinhos. Os o que é? Os obliterantes. Eles estavam vindo e a gente meio que acelerou. Mas a Toph não iria deixar ela pra trás, nem a pau. Se ela já se jogou lá pra poder defender ela do dano, ela não ia deixar pra trás, né? Então, você tirou a mordaça dela, ela falou, me mate, e você botou a mordaça de volta e voltou pra luta. Não, mas depois da luta a gente conversou com ela, que ela falou, me mate. A gente falou, não, a gente não vai matar você, não tem por que a gente matar. Eu não lembro disso aí direito, mas... Mas eu não deixaria ela pra trás, né, pau? Se ela foi até o círculo e gritou o nome da Valkyria com a gente, ela foi pro próximo rolê. Ou então, antes disso, a gente foi pro plano da Ciele. Ela foi junto com vocês, vocês convenceram ela a sair dali. Então ela tá no outro desafio. Não. Não foi com a gente no outro desafio? Não, ela não tá no outro desafio. Ela deve ter voltado pra cidade dela. Ela foi pra outro lugar, teleportou. É. Porque ela não é escondida. Ela deve ter voltado. Ela chegou a entrar no círculo com vocês gritaram, todo mundo. E aí vocês foram pro outro ambiente. E aí vocês saem nessa outra masmorra, quando vocês olham ao redor, ela não tá com vocês. É só uma ilusão. Pode ser, não, uma ilusão. Que dia que é hoje? Não, mas tipo, é uma pessoa que tá ali só pra testar. É. Imagino que sim. Parece com as almas, mano. Pega a luzinha. Tinha esquecido dela. Sim, parece com as almas. Que luzinha divertida. Essa luzinha é pessoa. Eu preciso comprar uma dessa. Desenha um arco-íris. Desenha o que vocês sabem. Desenha a raquete do Guga. Desenha o quê? Porra, agora vocês não viram o bagulho do Moisés, aí, pelo amor de Deus. Não consegue. Ele que fala, desenha o negócio do Guga lá, a raquete, caralho. Raquete? Por que isso? Porque é um jogo que tinha o Silvio Santos, mano. Você tinha que descrever um objeto, descrever esse objeto e a pessoa que não tá vendo tem que desenhar. Sim, desenha um retângulo de pé. E aí descobriu o que é o objeto. Se vai eu e o Ariel, a gente ganha, né, Ariel? Pior que vai. Nossa, saudade de jogar imagem. Fala pra ele. O que é isso? Esqueci por. É. Memento. Você teve o que? É o filme Amnésia, a gente tá fazendo mímica de filme. Ah, aí eu fiz assim, ó. O Ariel é Amnésia! Cara, todo mundo olhou assim, mas quem vai se fuder? Essa cena é muito marcante, não tinha como não lembrar, cara. Sim. Não, se fosse só essa, né, Jeff? Qual tinha, né, o nome do filme Amnésia? Às vezes pode ser esse ponto. Ah, esse filme é muito bom, recomendo. Bom. É muito bom mesmo, nossa. Vocês saem num... Cadê o mapa, Ciele? Que mapa? Que mapa a gente acabou de entrar? Ah, é, vocês estão na outra. A gente, né? Esse mapa aqui não foi feito ainda. Tá louco, homem. Como é que eu já faço? A gente ainda não explorou, a gente não conhece. Como é que eu já faço? Posso falar um perception? Ah, é, no outro ambiente tava sendo bloqueado a percepção de vocês. A Toph não conseguia sentir o ambiente direito. A Ciele tentou se comunicar com as runas, se conectar com as runas, não conseguiu, né? Aí a Toph morreu. Aí despertou o espírito da vingança nela. Agora ela é o espírito da vingança. Ela despertou a runa da vingança é nela. A Toph agora tem uma runa nova. A Toph tem a runa da vingança no zóio dela. Os dois dela é a runa. Né? Agora ela é o. Não é a lua, é o sol superior. E. Quando ela despertou e matou o cara que tinha matado ela, quebrou a masmorra também, parte dela. E aí quebrou esse bloqueio que tava tendo. É, não dá pra culpar só o Severin, então. Não, eu destruí a base secreta dos caras. É. Quem vai destruir agora, então? A nova masmorra, né? Um de nós três agora, já foi os dois. Pode ser a privada. Ninguém fez isso ainda no jogo. Mas ele vai fazer a hora que ele tiver o filho. Peraí. Pera. Tem um banheiro na masmorra? Tu não sabe. Então, nós estamos parando para tempo. A gente não descobriu, a gente não explorou ainda. O Ivan tá naquele bagulho a eras. Como que você acha que ele caga? Tem que cagar, tem que ter o um banheiro. É o cantinho, né? Você pode tomar um banho. Caga. Ele caga no círculo e grita Heraclave. É, porque ele foi pra aquela sala. Manda pro próximo. Foi pra masmorra, né? Vai pra masmorra de Ragnar. Foi pra aquela sala de Ragnar lá. Onde tá tudo cheio de merda lá? Eu poderia ter enchido aquele skiff lá. Nossa, tem puta que pariu, velho. Vamos testar. Quanto tempo o cara tá lá? Quando ele vai pra sua cidade, põe no banheiro. Quando ele der descarga, ele tá Heraclave, não sabe. Quem vai fazer? Quem vai ser o cartógrafo? Vai rolar o bagulho dos deuses ou vai ser. Já o... sabe, é Heine. Opa! Não, não. É Heine? Não. Não, o do dia. Tá no panteão do dia. Não, do dia. Não, dá mais. Mas a cartinha de Heine aí. Aqui é a masmorra. Eu vou usar ela. A masmorra de Heine. É, o Heine é dele. Quem vai ser o bibliotecário de hoje? O Heine é do mestre. Agora quer ter que achar a gente, né? Também está estudando pra isso, tem que praticar. Exato. Quem vai rolar? Eu rolo. O bolo vale pros dois aí. Tudo bem, mas não vale. Tem outro. Thanator. Izaz. Meu Deus do céu. É o Chaves. Eu acho que o. Então, Thanator pra vocês, Izaz e Heinen pra mim. A gente pode rerolar, a gente tem um reroll. É, calma, respira que a gente tem reroll. Sabe por que a gente demorou 4 sessões também pra acabar? Porque teve um dia que a gente pegou. Nena. Mará. Foi Mará? E qual que foi a outra? Lingu, acho. Lingu, é. É, tipo, que não foi em combate. Dano mínimo e desvantagem em todos os ataques. Que eu tô. Obrigado. Então, vamos rerolar, porque senão eu vou entrar na discussão com o Ariel de novo de quem que é o clone. Ninguém sabe de quem é esse dia. Porque sempre que eu caio nos alvos, pode. Sintonia. 3, você 2, quer 2, cair o mesmo? Olha o rachixe, hein? É o rachixe, isso aí, a sintonia do rachixe. Vai cair o mesmo, vai. Ai. É usar de novo! Por que você falou que caiu mesmo? Só arrombado do caralho. Por que você falou que caiu mesmo? O mesmo não. Caiu. Aqui eu acho que é Tuor, né? Mãozinha Tuor. Tuor. Piorou as coisas. Tuor, então é Ragnar. Se tiver combate... Então vai ser Zaz mesmo. Então vocês discutem enquanto Zaz. Não é bate. Pelo menos o Tuor pra mim é melhor. Três deuses malignos. Pelo menos o Tuor pra mim é... Mas Ragnar tá do lado de vocês agora. Não, então os caras que vão ficar discutindo. Então os inimigos vão ficar discutindo enquanto ela passa. Não, não, o Zaz tá do meu lado. O Ragnar tá do lado de vocês. Não, o Zaz tem que ficar do nosso. Não. Claro, não é que o Zaz é traidor, filho. Então, exatamente, traiu nada. Ainda não. Ele tá traiu. Na hora de trair nada. Quem não, ele traiu, tá, a gente ainda não sabe, ué. Aqui ele traiu vocês. O dia acordou com vocês? Traiu a gente também, ô cachorro X9? Ó, vocês viram, né? Traiu vocês. Ô, Ia, traiu a gente. Ô, Ia, tá todo mundo traindo. Vocês? Nada. Vocês estão fodidos. Vocês nada. Vocês nada. Deixa eu ver como é o dia hoje aí. Pode. Uma falha no teste de morte hoje. Quero, veja. Vixe, então a Top vai morrer de novo. Como que isso é bom pra nós? Não, é pra fazer as pessoas morrerem mesmo. Ah, porque tu combate. Eu não sei se é falha ou sucesso, porque tá uma num teste de morte conta como dois. Eu tava contando como falha. Falha. Aí. É que tá errado. E tem desvantagem em teste de morte? Tu viu que tem uma falha aí na cartinha, pô? Então. É, tem a falha atrás também. E aí aqui também tá falhada. É, exato, é uma falha. E aí inimigos sem desvantagem em testes contra magias ou efeitos que causem morte. Ou menos sim, já tiver desvantagem. Da hora. Então os inimigos também tem desvantagem. Vou usar o Heine duas vezes. Por quê? Uma pra mim e uma de vocês, em cada um de vocês. Claro que não. Claro que sim. Você não avisa mais... não. Não, de baixo, Ragnar. Não, tô com mais 5 aqui. O da masmorra vem pra mim. Pra baixo, é. É o Deus fudendo vocês. Não, vem depois pro 5. Tem mais 3. O que vocês usariam, eu sim. uso. Aí então. Meu tracinho. Sim. Ah. Four. Não, hoje não vai usar o aliado Briel. Hoje não tem aliado Briel. Então, Tamiris, sabe o que aconteceu? Eu tava tendo complicação na gravidez e eu passei minha consciência pro outro corpo. Tá vendo como funciona o Gabriel com baixa prioridade? Você virou o Mark do The Gamers? Foi baixa prioridade isso aqui. Galera, cheguei aí. Ah, que legal, Mark. Até que enfim você apareceu. Posso jogar? Pode, claro. O que que tá acontecendo? Ah, nós estamos no combate. Posso entrar já no combate? Eu achei que era. Pode. Beleza, eu entro em fogo. Não. The Gamers é muito bom. O que é um Tauron aqui? É o Torinho. É a vaca. É a vaca. Acho que não vai ter Tauron aí. Tem? Tem? Não, é outro deus porque tá atualizado. É o da Tormenta. Aradak Tauron. É o Omer, né? Qual que é? É o Omer. É o Sauron? É esse aqui, ó. Cadê o livro do mestre do terceiro edição? O Dino tinha roubado? Não. Não. Gente, esse parangolé é muito bom, a gente precisa comprar um desse. Só que é muito divertido, gente, pelo amor de Deus. Já acabou a bateria alguma vez? Não. Então é bom mesmo, porque aí tanto que a gente vai ficar rabiscando essa coisa aqui. Faz tempo que eu comprei já esse negócio. Cadê? Cadê essa porra? Uma bateria você compra do Ariel. Ele fica vai gastar a bateria. Cara, isso aqui é muito divertido, cara. Bom, vocês estão em um salão quadrado. Onde um lado só é maior que o outro. Mas posso desenhar o octágono? O bagulho é isso aqui, ó. Amor, a gente sabe pra qual masmorra a gente foi ou não? Sabe. Sabemos? O cara que tem toque vai chegar. Aí ele tem que fazer um teste de religião ou arcana pra decifrar os símbolos. Ah. Eles passam fácil, né? Então vocês sabem. Rainin é deus da trapaça. Do espirro. Do espirro. Vai passar quadrado. Estou em elemental de magia. Zaza é da enganação, né? Ele faz uma sala quadrada. Zaza é enganação, não é? Zaza é traição. Traição. Traição e intriga. Rainin é enganação e trapaça. Pera aí que eu vou ficar lá com o Indy rapidão. Rainin é gnomo. Os dois deus chatos. Não, é como se fosse um gnomo. Dele, dizem as lendas que Rainin é filho do Zaza. Os dois deus chatos do lado dele, velho. Não, mas é tá tipo... intriga e interação, mano. É as características de um gnomo, né? Tipo, é trapaça, traição, anda no meio das pessoas. Xenofobia. Bom... Um salão quadrado de 10 metros por 10 metros, certo? As paredes, vocês notam que são de alvenaria reforçada. As paredes são de alvenaria reforçada, são blocos de pedra enormes, certo? Eles se encaixados perfeitamente uns nos outros. E vocês notam que tem uma espécie de alguma argamassa que foi passada nos encaixes ali das pedras. Cimento. Tentaram fazer reforma no local e não conseguiram. Irmãos da obra Dungeon. Pedreiro Simulator. O ambiente, ele é lúgubre. Irmãos da obra. É escuro. Vocês estão meio que na penumbra, tá? Tem alguma fonte de iluminação bem fraquinha fornecida por tochas mágicas que estão nas paredes, tá? Vocês notam que tem luzes brilhantes penduradas nas paredes em tochas feitas de metal, mas vocês não sentem calor emanando dali. São tochas com chama contínua. Tochas mágicas estão penduradas ali. Brincando com essa porcaria aqui, né? Tá brincando desenhando ali, nossa. Mas essas tochas, elas não fornecem uma iluminação adequada para o ambiente, porque elas estão assim distantes umas das outras, e entre uma tocha e outra ficam locais ali de penumbra, de escuridão completa, tá? E é difícil de enxergar para quem não tem os poderes de percepção adequados. Vocês notam assim que do alto sopra uma brisa gélida. Do alto sopra uma brisa gélida. E quando vocês olham, vocês veem pequenas aberturas, pequenas janelas de uns 20 centímetros de lado, quadradinhas assim, com grades metálicas, que se abrem para fora desse ambiente. Exato. E vocês veem que dali, por ali, entra uma brisa gelada, certo? E vocês podem jogar um teste de percepção. A gente tá num porão. Que você cheira. Aí. Eu cheiro bem, né? Eu. Tomou banho, né? Sim. Toma, mano. Você sente o cheiro do inimigo, cara. 55. Vindo através dessa brisa. Sente o cheiro do inimigo. 39. 39? Dá pra perceber também. Um cheiro estranhamente familiar. Pra ele? É. Pra vocês. Ah. Com os demais, quanto foram? 55. Boa! Alguém tirou menos de 30? Não. Então todo mundo passou. Vocês sentem um cheiro familiar vindo dessa brisa que vem do lado de fora. Cairo. Um cheiro que vocês sentiram diversas vezes quando vocês enfrentaram umas criaturas que tinham uns 300 km de altura. Cara, porra! Celestial. Não é 300 metros, 300 km foi um só. Celestial. Murray, você imediatamente pareja o cheiro do celestial. Celinho. Gabriel, beleza. Ciere e Toff, que tem a maior percepção, Ciere pra você que é muito familiar, é a Toff que compartilhou suas memórias, é o cheiro característico, o cheiro da inexistência. Não, a gente tá dentro dele. Não acredito que tá. Acabou. É cabeça, o cheiro do nada. Impalpável, a gente tá dentro das masmorras, são celestial, mano. Do nada, começa a emanar o cheiro do nada por essas janelinhas que estão no alto. A princípio eu achei que a gente tinha, tipo assim, é só os respiros e o que tá ali fora é só o espaço. É essa impressão que dá então, quando você olha pela janela e que a janela se abre pro espaço. Eu sentiria o cosmo ali. Como a percepção assim? Cósmica, eu sentiria o cosmo ali atrás, através da janela. Sim, então, tipo isso. Porque em office ele foi até um final da sala lá que tinha o espaço, né? Uhum. Como se tivesse quebrado aquele espaço que a gente estava, né? E aí deu direto sim. O espaço. Exato. Né? Essa é a sensação que você tem. Que altura que tem? 10 metros também. É um cubo. É só um cubo. Eu vou voar pra ver o que tem nessa. Se você olha pro cubo, ele brilha. É um cubo mágico. Ah, é um cubo mágico! A gente tá de que lado? Então nós temos que voltar pra sair dele. Eu coloco um. Eu vou. Como é que ele invocou os cenobitas? Vê, tenta ver as cores que invocou tá por fora pra não voltar aí. Cenobitas. É. É o rei, velho. Pode crer. Eu vou voar pra ver o que tem atrás da janelinha. Vai voar pra ver o que tem nas janelinhas? Ok. Serenho, cuidado. O Serenho ele sai voando, ignorando as coisas que estão no solo próximas a vocês. Tem ali. Faz teste de morte, essa não são do nosso. No solo ali próximos a vocês, conforme vocês vão olhando, foca a atenção primeiro nas janelas, né? O Serelinho ignora aquilo e vai pra ver o que tá lá em cima, que é o mais importante no momento, tá? Mas vocês veem que tem, em paredes opostas, tem duas portas, exatamente no centro dessas paredes. São duas portas quadradas. Não, redondinha de hobbit. Verdade, por que casa de Beholder não tem uma porta redonda igual a de Hobbit? São né? Duas portas de caverna. Ferro. Faz sentido, tinha que ser porta de Hobbit. Já pensou que bonitinho o Beholder abrindo e entrando? A caverna normalmente tem umas que já é redonda, eles falam, só vamos entrar. São duas portas de ferro. Assim, um metal já bastante enferrujado. Como se há muitas eras aquilo ali não recebessem cuidados. E como se aquilo ali não fosse aberto há muito tempo. Certo? Devido ao que a gente passou na masmorra anterior, eu quero ver se tem armadilhas. Ok. Então, calma que eu vou terminar de escrever enquanto o Celerinho tá alçando o voo lá pra cima. Você é tudo precoce, né? Hã? Deixa ele descrever o que tem no chão. Não importa, cara. Já vê se eu vou me fuder no chão, porque na última vez a gente se fudeu na última. Enquanto vocês querem, a gente fica parado, tá? Só olhando. Só olhando. Porque senão ele acha que a gente deu um passo e pum, ó, tipo, 50 armadilhas. O negócio é muito característico. Me lembra o Vox Machine, o Bárbaro ativando todas as armadilhas. Todas as armadilhas. Todas. O negócio, o ambiente que vocês estão, ele é muito característico, lembrando verdadeiramente um calabouço. Nas paredes vocês notam que tem algemas, correntes enferrujadas penduradas. Certo? Não tem ninguém acorrentado ali. Estranhamente, vamos convencionar, na parede vocês convencionariam ser o norte, tá? Então tem uma porta direita, uma porta esquerda, e à frente de vocês, estranhamente, tem um objeto no solo que ele tá encostado na parede, tá? Colado assim na parede. Tem um vaso de banho metálico, uma banheira de bronze, toda já esverdeada, com uma crosta por cima, e como se fosse uma calcificação ali, encostada ali, tem teias de aranha por cima, poeira aos montes, certo? Enquanto vocês estão olhando isso, o Selene vai chegar lá em cima. Selene, quando você olha através da janelinha, o que você vê é isso que o Di falou. Você vê o espaço. É como se vocês estivessem flutuando no espaço. Você olha que vocês estão numa imensidão escura. Ao longe você vê pequenos pontos luminosos, como se fossem estrelas cintilando. Certo? E... caralho. Abriu a torneira? Rola a percepção de novo. Então, só você. Tá colocando filtro aqui pra gente. Rola a percepção. Ah, achei que eu tinha passado pra família. Não. Mano, aproveita e acende a luz. Acabou de entrar uma poeira espacial. 28. Entrou uma poeira. Tirou um dadinho. A abertura é pequena. Você consegue ver pouca coisa através dela. Conforme você vai voando e olhando de abertura em abertura, a cena ela vai se repetindo. Você vendo um espaço infinito ali. Tá? Mas no momento em que você sai de uma abertura e você chega na abertura seguinte pra olhar, você tem a impressão de ver uma sombra passando, se distanciando. Tá? Numa velocidade relativamente rápida. Você tenta enxergar pela aberturinha, você não consegue. E aí quando você tenta olhar pelas outras aberturas, você já não vê mais aquilo que passou. É, você falou que é um negócio que é meio que aberto, né? Tem como fechar? Não. Ou é só buraco? É um buraco com grades metálicas. Parece ser ferro também, enferrujado. Umas barras de uma polegada de diâmetro. Vou ok, depois de alguns segundos, quando vocês estão reconhecendo o ambiente ali embaixo, o Selene retorna ali pra junto de vocês. Parece que os abismos foram violados. Tem alguma coisa transitando entre eles. Como assim? Esse espaço aqui é como se aqui fosse um outro plano e eles tivessem alguma coisa, talvez eles obliterantes, passando entre os planos. Indo de um desafio ao outro. Por fora, você diz. Como se fosse o equivalente a ser por fora. É como se tipo, cada desafio fosse uma sala e isso aqui fosse uma fortaleza. Não, entendi, gigantesca. Como se a gente estivesse numa casa, a gente tá dentro da casa, só que eles não, ao invés de entrar na casa pra procurar a gente, eles correm por fora e vão vindo pelo outro lado. Isso, entendi. O que me parece ser que a gente poderia passar então de um desafio para o outro por fora também. A gente tem que cumprir. Mas será que desafios, será que adianta você não vencer os desafios? Então, mas tem alguma coisa que conta isso? Armazena isso? Sei lá, meu tiozinho, a gente pra liberar, pra gente poder liberar a peça do da roda, a gente precisa completar os desafios, senão a gente não consegue pegar a peça da pedaço de pizza que a gente tanto quer. Talvez. E mas o Ivan tá olhando a gente. Tá? Tá. Por onde? Não sei, tá. Mas será que é pra nossa abertura? Ivan? Você foi ver o bug passando, foi? Às vezes é ele. É meu nome. Às vezes é ele. O Davi. A gente ouve mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Você escuta, quando você fala Ivan, você escuta. É o meu nome. Eu tô bombadinho essa porra. É, viu? Ele tá. Pera, ele sabia que ele tá ouvindo. Provavelmente ele tá vendo também. Percepção. É melhor que o meu. Tá, 98. Tá, você dá uma olhada, você vê uma sombra passando. Aí você imediatamente, ó, rapidamente olha na outra janela. Caralho, olha a lua. A lua lá. Ah, eu achei que era parte da cena. Não, não é parte da cena. É a lua linda que tá ali. Aí você chega rápido na outra janela e você consegue ver a sombra chegando e passando por aquela pequena aberturinha. Na frente daquela pequena aberturinha, você vê um obliterante. Desço. Tipo, é o Ivan? Não, é um obliterante. Ah. Mas o Ivan tava. Não, não, não. Você tá ouvindo ou vendo a gente, Ivan? É o meu nome. Eu não sei sentir ele aqui. Ele não tá aqui. Ele não precisa estar aqui. Ele é um agente da eternidade. Ele deve ter poderes. Não, ele é uma bruxa. Fez uma maldição. Agora todo mundo falar Ivan vai entender o meu nome. É o meu nome. É Ivan, você tá aqui? Ivan, você tá aqui? É o meu nome. Sem resposta. Tá ouvindo ou vendo a gente? Ele não. Sem resposta, tá. Sem presença também. É... Só ouve a resposta quando você fala o nome dele. É. Aquele que não deve ser nomeado está nos vendo, será? A gente já sabe onde a gente está, que desafio a gente está? Sim. Terceiro. Vocês olham no chão, né? Vê vocês em as runas descrevendo o ambiente como aquele que engana até os deuses, o mais astuto de todos os 20. E imediatamente vocês reconhecem que vocês estão no desafio de Heine. Saúde. Só que me lembrou aquela menina que a gente passou, acho que lá do... Peraí, isso aqui tinha uma menina. Não, faz muito tempo já, background. Por algum motivo isso me lembra. Mas o que você fez com ela pra essas coisas ali? Era Nimbi, não era? Era Nimbi, a gente tem Heine, é verdade, pode crer. Tá, eu vou tentar perceber se é uma criatura nesse ambiente. Isso, isso é muito bom. Mas isso, né? Ver o que tem nas portas. Então, vou tentar ver as criaturas primeiro e vou tentar descobrir como que é o ambiente. Eu vou tirar a chave pra ver pra onde tem que ir. A chave aponta o lado? Sim. É uma bússola. É uma bússola. Quando você tira a chave, põe ela assim na sua mão, ela... E aponta pra uma direção. É tem pra... uma porta nessa direção? A porta da direita ou a porta tem, da esquerda? Tem a não aponta pra uma direção, tipo, se a gente tá aqui, a gente tem que ficar aqui, ela não aponta pra cá, ela aponta pro caminho que a gente certinho. Tem que fazer. Não, as pessoas aponta um ponto pra uma das portas, né? Ela aponta pro vaso de banho. Nossa, então vamos tomar banho. Ela faz assim, ó. E fica apontando pro vaso de banho. Ah, você tá de brincadeira, ela tem que tomar banho, velho. Né? que bicho. Ué? Olha a raiva dele, tem que tomar banho. Esse lame, né? É um orc cachorro sujo mesmo. É quarta, né? Tá longe de sábado. Ai, caralho. Não, é a segunda, tá mais longe ainda. Então, chego na parede, encosto o rosto e dou um assovio longo. É como eu costumei ficar em forma de lobo, então. Você se lambe, né? Pra poder o assovio percorrer. Eu posso mais ter em forma de lobo do que em forma de orc. Você está perdendo a sua identidade. Verdade, ele foi chamado pela primeira vez do Lodjar, que é só o show, o Surio falou, tá aí, gostei, vou virar um cachorro. Virou. Surio, eu não sei como que ainda o Jack não fez ainda, eu vou virar permanente, mano. Outra vez? Eu, tipo, eu fico mais em forma de bobo do que bobo. Como que a gente fez isso aí da outra vez mesmo? Foi o quê? Foi quase um sonar, né? Mas acho que foi... Foi tipo um sonar, né? Só que lá tava tendo a... Perturbação. Eu jogo percepção. 20 natural, Gé. Poder de Heine. Você tirou um. Eu falei que falhou. Não, mas é vantagem. Hã? Você tem vantagem. É o 7. Tudo bem. O 20 transformou. Gastei na TOF. Eu uso em cada um de vocês. 93, então. Se eu posso usar a desvantagem, 93. Não, você tem vantagem. Sim, eu tô jogando. Então, ele pegou o maior, ele pegaria o maior. Ah, como o maior foi transformado em 1, então o maior fica o 7. Ah, sim, é isso que eu ia falar. Então, 93. Pronto, vamos. Ele fez isso aqui, ó. Mais fácil. Então ele tá fudido aí, ter então, o combate. Então todo mundo tira 1 aí pra ganhar o sucesso. Nossa, hoje meu dado vai ser bom, hein? Porque não tira mais que 10. Não tem risco, né? É maior. É mesmo, não tirei 1 na percepção aquela hora. Ah, tirou 20, o pessoal tirou 20, já. Tá roubando, né? Mas isso agora eu quiser usar, né? Primeiro, criaturas que eu consegui sentir nesse ambiente. Depois eu vou tentar fazer uma imagem mental dele pra eu saber onde que tem salas, mapa, entradas. Né? Aí, aproveita e faz isso na direção que a chave apontou. Mas eu peguei ela em como, tá, como pegou todo. Tudo, né? Não, só da chave. Questão do... O fato de ela ter apontado pra banheiro não quer dizer que seja na banheira. Pode ser que tem a parede ali atrás dessa parede tem o corredor passando. Porque a banheira é uma alavanca, essas coisas. Pô, quer dizer que é pra tomar banho no banheiro. É. Arrancar a banheira, a força dali e abrir a porta. É, Deus tá em enganação, a bússola não sabe onde tem que ir. Banho, você tem que ver a cachoeira que tem no plano da Siri nova. Não sei por que, algum motivo eu vi um buraco lá muito estranho naquela cachoeira lá. Eu tô zoando você fazer a aberturinha lá pra cascata, tá ligado? E agora o rato? Não sei por que, parecia que tinha um buraco no espaço lá. É verdade, Siri, você quer que eu conserte depois ou aquilo lá foi proposital? Não, deixa lá. Pode ser que entre nada por lá. Não, vai entrar outra coisa por lá. Celestial? Não. É um caminho pra outro lugar. Na hora que eu tava perambulando lá, eu percebi. Tinha um buraco lá. Estou construindo aos poucos. Só preciso achar a localização, é que muda de tempos em tempos. Você só fez o buraco da piscina? Só o buraco da piscina. Você tá procurando o seu covil? Não, a cor do Tiamat. Do cemitério dos dragões. Dragões. Tá procurando? Vai fazer um esquema. Fazer uma transposição. Transposição do rio Tiamat. Quer banhar alguma coisa, sai do plano dela. É mais que até lá no bagulho do Tiamat. Passar lá, tá, cara. Faz um desafio do cara. Vai ser com a cachoeira de laje. Toff. Só vai fazer um desvio, só. Você não consegue perceber muito adiante pela ecolocalização. Você nota o seguinte, de alguma forma, apesar dos corredores eles serem feitos de pedra e tudo, né? Você nota que no chão existe um musgo crescendo ali por todo o solo. E esse, tanto pelo solo quanto pelas paredes, né? E a forma como estão dispostas essa parede, o material que foi usado, a argamassa... O ambiente ele parece ter sido projetado, ou é apenas uma coincidência, para que não haja eco. Para que seja um ambiente quase que não propague ruído. Testa aí, grita. O pai, quando eu morrer, não ouviu. Você consegue perceber, não muito distante, você sente que tem um corredor que vai para a direita, um corredor que vai para a esquerda. A partir... Assim, a gente entrou, você tá de frente pro vaso de banho. O vaso de banho tá pra cima e vocês estão na parte de baixo do papel. Vamos colocar então que o vaso seria o norte, tá? Isso. Tá. Mas é mesmo. Começa na parte de baixo. Aqui, ó, norte é o vaso aqui, ó. Começa no sul. Então a gente tem duas portas, direita e esquerda. Isso. Tá. Pra direita. O corredor você sente que avança uns 10 metros. E ali ele se torna uma encruzilhada. Continua pra frente? Tem um caminho que vai pro norte, um caminho que vai pro sul e um caminho que continua pro leste. Então você não consegue perceber ela. Ela é bobeira, só quer brincar. Vai dar uma cabeçada na mesa. Pra oeste. Na direção esquerda, pro oeste, ele também avança uns 10 metros. E aí ele se divide em dois: um que continua pro oeste e um que sobe pro norte. Fica aí. Ela vai subir, não sei se deixar ali. Certo. Você consegue perceber também duas coisas. Você percebe, pelo tamanho, parece ser um corredor. Ao norte de onde vocês estão, uns 10 metros de onde vocês estão, mais ou menos, tá? Você consegue sentir atravessando a rocha. E você percebe que parece ser um corredor. Mas você consegue sentir no máximo 10 metros... de extensão assim, que vai para leste e oeste, e ele tem uns 3 metros de largura indo na direção norte. Isso fosse um corredor ao norte de vocês que vai nessa direção. Uhum. E você consegue perceber a mesma coisa ao sul. É como se o salão onde vocês estão, tá? Ou se o salão que vocês estão passasse um corredor aqui em cima, um corredor aqui. O corredor vem, vira e vai. O outro corredor vem, vira e vai. Basicamente isso. Mas é estranho, o som ele não ecoou da maneira como ecoou na outra masmorra. Vocês percebem, conforme vocês estão andando ali e conversando, que não tem eco do som das vozes de vocês. Ô, Círio, uma pergunta um pouco idiota. O musgo é um ser vivo? Não, pra matar. É um tipo de vegetal, vegetação, né? Pelo meu olfato, eu consigo perceber que essa camada de musgo que sobe pelas paredes do chão, ela se estende por muito, muito mais do que a minha percepção auditiva. Uhum. Você conseguiria entrar em comunhão com esse musgo para ver a extensão dele? Porque eu já tô com o um mapa mental, inclusive. Tá sujo aqui. Eu começo a desenhar na parede que eu já percebi, na parede de dentro. Qual parede? Arthur, leste oeste. Essa aí não tem a parede nas costas, nossa. Isso ainda no centro do salão. Ah. Círculo mágico no solo. No chão, então. Pode ser no chão mesmo. Tem musgo no chão? Tem quase. Tem um pouquinho. Desenho pelo pessoal. O musgo cresce assim, onde os blocos de pedra se juntam ali, né? Cresce um musguinho. Ah, tá. Pode ser no chão mesmo, só dou um. O que foi, Mitão? Tá vazando? Tá vazando? Só pra mexer o martelo aí, eu vou ficar com a parede inteira. Peraí, vem cá, Bertão. Domingo é isso aí, ó. Calma aí, Bertão. Tá precisando ficar calmo, Bertão. Fuma aqui. Calma, Bertão. Vamos resolver isso. Termina semana que vem, só. Pode ser no chão mesmo, eu abro um espacinho ali. Ó. Uhum. Tá sim. Eu acredito que esse musgo ele se estende por esse ambiente inteiro. Então tenta uma comunhão com ele. Vou tentar. E aí vê se você consegue conversar com as plantinhas, ver se elas conseguem passar o. Ou então você faz uma sintonia, faz tipo uma descarga elétrica e vê a extensão dela e tenta fazer esse mapa mental e vai complementando o meu. Pode eu vou ser? Primeiro tentar um comunhão com a natureza padrão pra ver se funciona. Ó. Vamos ver se a partir do meu mapa você. Eu fiz ele pequenininho. Que eu faça. É. Vamos ver se você vai entender. Eu não consigo usar a ponta grossa. Ó, acabaram de falar que já tem ponta fina. Fez uma harmonização. Pra ficar bem melhor. Apertando a pontinha, né? Então eu vou fazer uma comunhão com a natureza ali, amor. Pra tentar traçar um caminho, né, pra onde que o musgo se espalha nesse lugar. Um banho aqui. Tá, ok. É, me fuderam. Me respeita, rapaz. Me fuderam. Você quer que eu veja quantos quilômetros pega como eu com a natureza? Veja. Veja a distância que você consegue. Vou ver aqui, por favor. E tem musgo pra tudo quanto é canto. O que é? The Last of Us, isso? Hã? The Last of Us? É que o musgo é caçatinga. Ai, caçatinga. Tem caçatinga aí? Tem. Tem caçatinga? Tem caçatinga em todo lugar. Tem caçatinga. Pô, pelo menos no Mindflayer não ataca a gente aqui. Você não percebeu, mas lá no Sombras tinha caçatinga. Tinha caçatinga. É que tava escuro. É. Essa mambaia lá. Né? O negócio é tão comum, que vocês nem percebem, então. Não, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é. Cara, não sei, o Grião percebe que ele fuma caçatinga. É. Você colocou que dava um barato também, né? Porque aí eu ia... Genial, né? Agora mas o cara vai fumar, mano. O cara vai pegar a caçatinga e fumar. Não queria ter filho, não. Caralho. Que mais de louco? Mentira, eu vou tirar. Parece ser a Spectre do Dota, né? E aí, Jeff, começou a ver a terceira temporada de Demon Slayer? Boa, hein? Fiquei sabendo. Acabou já, né? Boa, hein? Mas faltou tempo. Faltou tempo e achar lugar pra baixar, né? Eu não achei lugar pra baixar. Sério? Não tem no celular? Não tem stream? Não tem Crunchyroll? Não, de porque é um porquê que o Jeff pagar. É feio pra mim. Ah, entendi. Se convencer ele a voltar a pagar pra eu voltar para esse tal, mas é o Crunchyroll. Não, porque eu achei que eu não sei, que tem alguns anime que não tem parceria com o Crunchyroll. Não, esse tem, só que... Aí tem um amigo meu que tem um aplicativo. Essa é a sua formação, faz que... Goiaba? Pirata. Essa aqui, ó, já que eu, sou eu. Ai, foda. O meu iPhone eu tentei, mas não tem. Acho que é Renata, uma coisa assim, o nome do aplicativo. É, porque é difícil desenvolver pra iOS. É. Tem um aplicativo, Jeff, pra Android que tem um monte de anime. Goiabo? Eu acho que é Renata, alguma coisa assim. Ah. Eu sei que tem o Demon Slayer lá também. Que interessante. É raio de 1 quilômetro. Raio de 1 quilômetro. Longe, hein? Não, não é muito, né? Eu tô nas barras, não tinha 1 quilômetro. Quer dizer que o diâmetro são de... Mas é uma masmorra, né? 2 quilômetros, parece. Pega isso daí no mundo aberto. Depende. Vou ter que entregar um mapa rasgado pra no vocês. Planeta do Pequeno Príncipe, é o planeta. Tem uma tesoura aí? E do Rogal também. Um quilômetro do planeta. Não, não tem. Não, Jesse, isso daí vai atrapalhar o jogo, né? Então nem faz. Eu queria botar no seu rabo logo cedo. Já tá de tarde já, agora pode. Não, na verdade não preciso. Não preciso rasgar, não. Mesmo fazendo o caminho em curva, é menos do que um quilômetro. As masmorras não são muito grandes. Eu acho que, tipo, se você percorrer tudo, não dá um quilômetro. É, não dá um quilômetro quadrado. É. Ok, agora vocês têm um mapa, então. Tentei burlar vocês, mas não deu. Vai, Tom. Tem uma chave aí, parece desenho. É nóis. Você quer essa percepção aí? Não, é que, tipo, vai se foder, ó. Aqui, ó, parece um. Aqui é uma chave, aqui também parece uma chave. Agora o que a gente faz? Vai ter som, vai ter bicho, vai ter fone, vai ter pedra. Vai ter pedra. Tem que criar uma habilidade pra você sentir inimigos perto de caçatinha. Ninguém tem que comer com a pedra. Próximo masmorra vai ter sêmen. Exato, o foco encosta de qualquer lugar, sabe? Uma coberta de sêmen. As paredes serão de sêmen. Endurecido. É Deus da caçatinha. Vai lá, rela lá. Rela a mão agora. Eu tô tentando imaginar porque eu nunca vi isso, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa que vê assim, tipo, fácil na cabeça. Bukaki Dungeon. Bukaki Dungeon. Meu Deus do céu. Peraí. Isso é mentira, hein? Tá de raiz. Não é de Mará. Sim, sim. E de início. Não é de Mará, pô. É de Mará, Mará que curte essas coisas. E de escola a gente tá. E de escola, Carla Pérez. Ou é de igreja. É igreja que eu falo? Tá falando de onde? De Brasília? Ai, de qual cidade de Brasília você tá falando? Brasília, Distrito Federal. De qual cidade? Direita. Ok. O nosso ouvinte tá falando do Distrito Federal lá em Brasília. Um beijo pro estado de Brasília. Bem, eu consegui isso aqui, Toff. Consegui isso aqui, tá rabiscando no chão, né? É! Plantinha de fora, tudo isso? É. Porra! Plantinha, tagarela, fogo! Não falou também a quantidade de inimigo e a localização? Não, ela tentou isso daí, não deu. Tem que melhorar essas plantas aí, hein? Cadê o livrinho pra gente escrever coisa boa sobre a caçatinga? Olha, eu não queria falar não, mas qualquer tocha é inimiga pra uma planta, então vai ficar meio complicado. Qualquer o quê? Tocha. Qualquer tocha? Qualquer tocha é inimigo de uma planta. Bom, então a gente... Então eu vou perguntar quantos inimigos tem, ele vai falar quantas tochas tem? A gente vai então pra... Mas não tem fogo aqui. Não se sabe. A iluminação não é... Não tem calor. Aqui e nas outras salas. Eu acredito que seja um pergunto. Mas a planta sabe... Pega não. Uma. Então, calma. Uma planta. Mas a planta tá com a ligação quebrada aqui. Foi a ligação quebrada, sabe? Foi ela. Inteligente. Começa a fazer o desenho que tá no chão. Peraí, é o rascunho no rascunho agora. É inseto. Pronto, agora a gente tem um pergaminho. Eu ia magigrafar, mas não. Magigrafo pergaminho agora. A iluminação não ajudou. Ok. Não tinha flash, a fotografia não ajudou. São uma meia hora mais ou menos, até sintonizar com tudo. A ser ele rabiscar no chão ali e a Toff passar ali. Quando o Toff tá passando ali, então eu quero ir ver essa banheira aí. É, porque eu achei estranho a chave e apontar pra lá. Nesse meio tempo também vou investigar a banheira. Chega perto com essa. Oi, oi. Porque eu tô no banheiro, não sei. Bora! Aí o banheiro não posso competir. Ah, é te dar, eu não. Quando você chega próximo da banheira, você escuta um eco de uma musiquinha. Umba, umba, umba. Tem que passar correndo. A banheira do Gugu. Tô reconhecendo que eu não, não assistia isso. Caralho, pai do céu, velho. É sabão, é que eu tem que assunto legal na vida, né? Não, é piscina de fluido não vitoriano. O pessoal sai correndo. As meninas lutar dentro do negócio. Bom. Quem que tem na banheira? Eu e o Briel, pelo que eu entendi. Vocês dois estão indo ali na banheira, a Toff tá lá desenhando. Vocês estão. Vou fazer parte humanizada da banheira. Parte humanizada, você quer? Pode ser. Tá analisando uma banheira. E você olha, é uma banheira pequena, tamanho dessa mesa aqui. Tá? Como se fosse uma bacia de bronze. Sherlock Holmes. Ela é dessa altura mesmo aqui. E um lado dela é. É meio. É oblongada, como se fosse um grão de feijão. Tá? E um lado, que seria assim, um lado da cabeceira, ele tem uma inclinação e é um pouco mais alto. Já assistiu Sherlock Holmes? Primeiro, quando ele encontra o cara na banheira, o cara morre por causa de um contato com o bronze. É aquela banheira. Bater ou correr também. Bater ou correr. Lucas, brinca lá de... É a história do mundo, né? O vaso de banho do César. Banho de tesouro. Vou tomar um banho de tesouro. Lave isso. Da onde tirou isso aí? História do Mundo Parte 1. Nossa, é muito bom esse filme, hein? Vai ser a porra da parte 2, né? Saiu, só que em forma de série. Ah, estragaram a piada, né? O que o capitalismo não faz, né? Pois é. Bom. Você chega próximo da banheira. O que você faz? Primeiro, ela é mágica? Hã? Primeiro, ela é mágica? Não. Ok. Eu quero dar uma olhada se tem alguma coisa escrita nela. Se tem alguma coisa, sei lá, se tem alguma armadilha ali que era pra gente cair. Joga um teste de procurar. Investigate. Nossa, dois pontos. 44. Deve ter armadilha. Você tá jogando usado? Quatro dados. Qual deu seu teste? 41. Você olha ao redor ali daquela banheira, se ele... procurando por armadilhas, tá? Principalmente você olha ao redor, não detecta nenhum fio, nenhum parafuso, nenhuma alavanca, nada que te chame a atenção. Em seguida você começa a tatear, vai tocando ao redor dela assim, você sente que é metal mesmo, bronze, já meio oxidado pela ação do tempo, tem algumas crostas esverdeadas por cima ali, tá? Teias de aranha, né? Você vai com cuidado ali com delicadeza nas teias de aranhas para não estragar a casinha das aranhas. Que surpreendentemente não estão ali. Tá? Não tem nenhuma aranha ali no local. A palpa a banheira assim, percebe que não tem nada de errado, bate nela, faz um som tom, tom, tom, tom, que não ecoa, não reverbera pelas paredes. Fica abafado ali pela constituição daquele ambiente, os muros e tal. Depois você tenta olhar por trás da banheira, passa a mão ali por trás da banheira, não detecta nada, passa a mão por baixo, nada. E aí você tenta mover a banheira. Porque eu sou idiota, né? Você move a banheira? Não, vamos lá, pode continuar. Foi só uma observação minha. Ok. E aí você tenta mover a banheira. Não tem pra abrir registro? Não. Não? Eu não tinha nunca nada, né, filho? Então não sei que tem uma banheira. A área tem. Mas ali não, ali alguém tem que chegar com um baldinho cheio d'água e jogar ali dentro, né? E não tem registro. Aí você tenta mover a banheira. Quando você ergue a banheira assim, né? Nossa, pô. Você encheu a banheira? Eu ergui ela. Ah, pra quê? Não sei, o mestre falou, eu tô aceitando. De obliterador. Obliterante. Quando você ergue a banheira assim, você vê que ela é pesada, extremamente pesada para um material daquele tamanho, né? Mas tá cheia. Aí você faz um pouquinho mais, não, tá cheia, tá vazia. Você faz um pouco mais de força, né? Interage mais com a banheira, né? E aí você percebe algo errado. A banheira abre os olhos. Oi? É um mímico. E engole você. É um mímico! A alegria dela. Que kawaii! Ela vai querer ser, vai querer não, não querer é, botar no mundo, vai querer botar no mundo dela. Não, não é. Joga uma salvaguarda de destreza. CD 65. Porra. Você tá tirando foto da morte da Cera? Pô, cadê o cartãozinho de raio? Vou usar ele agora. Roubaram. Griel, você tá do lado, né? Você vê a Cera, ela bate. Uma olha, ela passa a mão, destreza. Cheira, lambe, tipo Dr. Who, né? Ela cata a banheira assim. Mas não é pra você fazer teste. Ah, não tem que fazer ainda? Ela cata a banheira assim, dá uma erguida, aí não consegue, apesar dela faz um pouquinho mais de força. Você vê dois olhos surgindo na banheira e a banheira se virando assim, se jogando por cima da Ciri, se fechando e engolindo ela. Nas bordas da banheira surgem dentes afiados. Agora nós viu a banheira se movendo. Dá tempo de reagir? Não. É 60 aí? Sim. É, sai fúria. Faltou uns 20, né? Faltou menos de 10. Ah. Eu não passo. Só estou pensando se eu gasto uma resistência lendária ou não. Qual o problema de ser mastigada por uma banheira? Eu não gosto de ser mastigada. Você já foi alguma vez? Já. Ah, né? O que é? Você vai gastar na essência lendária? Vai passar num save throw de destreza. É, então transforma na mental de magia. Eu já tô na mental de magia. Então você não vai ser mastigado? Eu sei lá. Peraí, que você vai que essa banheira gosta de magia. Como é que você tá mexendo na banheira? De biologia de não, eu ainda tenho tato, eu ainda tenho força. Física, né? É, mas é. Eu consigo interagir com o mundo ao meu redor. Consegue? Consigo. Ela tem um gostinho peculiar de gostar. Não, é porque ela é intangível para coisas físicas. Se é uma mordida, é uma coisa física. Mas eu consigo tocar nas coisas. Sim, mas ela não te fere, né? Não, depende do dano que me der, não. Então. Tá bom, vou deixar. Vai. Vamos ver. Vai deixar? Vamos seguir a linha de raciocínio do Bredão. Eu acho que eu vou me fuder, mas vamos lá. Certo. Se você morrer, você é um elemental de magia. Você viu se os dentes dela é... Você ainda consegue interagir Lego. Com os objetos. Consigo. Logo, os objetos conseguem interagir com você. Sim. Ok. Você vai ligar com a banheira agora. A banheira vai interagir com você. O processo de gestão dessa banheira... O que ela me deu foi um ataque? É, quase isso. Ela tem inteligência? Tem. Um mímico? Tem. Mímicos têm inteligência. Por quê? Porque o banheiro é um mímico. Porque o banheiro é um mímico. Deixa eu ver. Jeff, se fosse um baú, você tinha pegado ela na metade do tempo. Se fosse um baú, ela não iria lá. Por quê? Eu queria. Você saberia que era um mímico. Não, se fosse um baú, não teria nem feito o mapa. O baú eu já tinha ido direto lá, porque ela falou, tá cheio de tesouro, vou pegar, vou roubar. O baú, cuidado, é o mímico. Eu não ligo. É tesouro, tem tesouro dentro do baú, foda-se o mímico. Você deve fazer um save throw de sabedoria. Por quê? Se você me atacou. Por quê? Porque você, se você falhar, você fica sob efeito do assassino fantasmagórico. Essa ninguém sabia. É que eu uso pouco. Um save throw de sabedoria. E joga com desvantagem. Ah, me dá uma carta aí, por favor. Te dou um ou 20? 20? Joga do turno. Não, é do coisa. Inimigos têm desvantagens em testes contra magias, efeitos... Ah, não, mas que causam morte. Isso não causa morte. Assassino fantasmagórico não... É medo. Como dedo de morte, assassino fantasmagórico. Tem desvantagem. Tem desvantagem, devolve a carta. Peraí. Calma. Ou é uma fichinha pra uma carta. Vou rolar o segundo dado e tirar outro 20. Ou é uma fichinha pra uma carta. Você tirou um. Heine. Transforma um. Tirei o 20. Transforma um em 20. Já gastei em mim. Virou 20. Deixa eu ver se tá de Heine aqui. Eu nunca vi isso aí também. Tá dizendo que é uma vez por dia, mas o Xonoff... Uma tá vez por dia. Que é uma vez em cada um de nós e um pra dia, ele. Eu tenho o direito de fazer isso, vocês também têm. Então eu também posso. Só que como o Deus tá me favorecendo, então a vez de vocês vem pra mim. O Deus não tá, ninguém tirou Heine. Sai fora. Vocês estão na masmorra de Heine. Não importa. Ele vai complicar as coisas pra vocês. Não é nada. Vai sim. Não, não é de Heine. Como não? É o do Alter Ego. Ah, é, ok. Do Ni. É de mim! Você tá falando dele! Ai! Ok, quanto dá o seu teste? O meu teste. Dá 22. Falhou. Falhei? Você está sob o efeito de assassino fantasmagórico. Ok. Toma dano. Descreva o efeito. Eu não sei como é que funciona o assassino fantasmagórico. Se não me engano, o cara ele fica com medo E toma... Eu acho que ele vê os piores medos, não é? Uhum. E toma acho que 4d6 por turno. E dano psíquico, né? É. Ah, porra, não sei, véio, se vai ter, porque eu não sei se feiticeiro tem. Eu pego aqui na... Não, eu pego na... Ele tem todos aqui. Tem todos? Você mexe com os pesadelos de uma criatura que você possa ver. Aqui é a magia, não é o... Mexe com os pesadelos, o mínimo que tem que sonhar. Dentro do alcance, você cria uma manifestação ilusória dos seus medos mais profundos, visíveis apenas para a criatura. Deve realizar um teste de sabedoria de resistência. Se falhar, ela fica amedrontada pela duração. No final de cada turno do alvo, antes da magia acabar, ele deve fazer um teste de sabedoria ou sofrerá 4d10 de dano psíquico. Se passar na resistência, a magia acaba. Então é 4d12. Dura um minuto. Isso. 4d12. Tá com medo. E tá com medo durante um tá minuto. Tá medinho. Banheiro com medo. Certo. Vocês veem então. A banheira, ela se dobra, engole-se ele, começa a mastigar. De repente ela começa, com os pezinhos dela, rastejar pra trás, tromba na parede, se chacoalha, cospe-se ele, sai correndo, vai em direção à porta, tromba na porta e fica raspando a porta assim com a boca dela pra tentar fugir dali. Seu gosto é tão ruim assim? Você não viu nada. E deu medo na criatura. Eu vou jogar os 4d10, amor. Do psíquico, tá? Pode jogar. Vinte e seis? É. Ok. Beleza. A banheira fica raspando a porta ali, tentando sair desesperada. Em pânico. O que vocês fazem? E agora? Quisesse ele levantar ali toda tortinha. Babada? Calma, babada. Banheirinha, calma, banheirinha. Pega a chave. Pega a chave. Onde tá apontando? Pro lugar onde a banheira estava. O que aconteceu? Tá, tem algum sapão aqui, depois então... que a banheira saiu? Tem algum sapão? Que isso? É uma banheira que anda? É um mímico! Ah, peraí, a banheira. Pra onde a banheira tava? Por que ela tá ainda correndo? Nunca vi mimimi correr. Mas você testou de novo, tá? Testou. Testei, o banheiro pediu. Nossa, ela deve ter um gosto ruim. Porque ela está com medo de mim. Da onde a banheira tava. Já terminei o mapa. Da onde ela tá. Repito por turno, né? Você quer o... Como que eu vou passar? Hã? Vou passar. Mapa? É um minuto. Pra você. O que a gente ia fazer com isso? Mata? Larga aí, tadinha. Tá fazendo mal pra ninguém, eu só tenho fome. É, barulho não vai fazer, né? Não tem eco. É. Vamos lá. Deixar preso aí na porta. Vamos até onde a banheira tava pra ver se tem alguma coisa na parede, se é alguma passagem secreta. Ok. Que tenha. Investigação. E lá não tem, pode ser que lá não tenha plantinhas. Que o próximo coma, né? Seja comido. Meio tá confuso. Tem uma banheira aqui nessa sala. A banheira tá lá na parede. Tentando sair, tentando atravessar a porta, desesperada. Tem uma magia que deixava a criatura... 44, né? Investigação. Parada, né? Hold Monster. Hold Monster. Monster, né? Sono também. 52. Sono. Certo, vocês dois investigam ali o local onde a banheira estava, procurando passagens secretas, e vocês notam que o local é pedra maciça, pedra sólida. Não tem nenhuma passagem, nenhum alçapão. Nada que revele um caminho de... A gente tá pensando no jeito errado. Hoje é. A gente tá no... A banheira seria o círculo? Faço sono na... A gente tá no bagulho aqui que é do... De enganação. Joga os dados. Como se a gente fosse tentar nos enganar pra, pra entrada, tem que ser uma maneira enganosa. Uma sapão não é enganoso. A atual tem a dorme. Você entendeu o que eu quero dizer? Uma ilusão de ótica, talvez? Primeiro talvez. É cinco, mais talvez a gente tenha que ir pro sentido oposto pra chegar no lugar certo, uma coisa nesse sentido. 5d10, então. Eu acho que vai ter que ser uma coisa mais fora da casinha do que só o nosso pão, sabe? A chave ela aponta o caminho certo que a gente tem que fazer. É, pra ser. Então, a passagem tá aqui, mas como a gente vai abrir essa passagem que é a questão, entendeu? Vamos usar a linha de raciocínio. A gente quer procurar coisas fora do padrão. É. Por exemplo, talvez tipo, usar a crenha. É muito escuro ali. Eu posso intuição. Tentar o meu, porque o meu é de Deus. Deixa o meu. Desculpa. Desculpa, mano. Não vou conseguir colocar pra dormir. 20 natural. Começou. Não deu nem 20 o dado dele. Sério? É. Nossa. Ele tirou 4, 2, 1. Você joga magia na banheira. E quando você joga magia na banheira, você vê que uma pedrinha que tava na parede cai no chão. Com a boca aberta, língua pra fora, roncando. Então a parede inteira é um mímico? Tem mais mímicos aqui. Poxa, eu vou lá então perto. Essa parede aqui é um mímico. Você pega uma pedra que na verdade é uma criatura. Peraí, se tudo aqui é uma criatura. Tudo é mímico aqui. Eu acertei. Fantasma agora. Ele está dentro do celestial. Não, parede é um mímico. Então, mas se tudo é um. Se a parede é um mímico. Ela revelou você? O caminho aqui. Você quer abrir o caminho. É mímico. É só com uma parede. Não, quando você rela nela, né? É, não, ela tem que atacar. Ela tá dormindo de vez. Gente, eu vou usar a música de. Posso testar um negócio? Para dormir a banheira. Posso testar um negócio? Siri. Caminho pra cá? É. Posso testar um negócio? Não vai matar. Nossa, uma flechada. Não vai, ele tá fazendo assim, ele quer fazer a espada de Glórien. Eu não sou idiota. Jogar intuição? Pra pensar fora da caixinha. Vou cortar o mímico no meio. Agora que a gente sabe que é um mímico. Ok, ok. Corta aqueles 58. Boa, boa. Se caminhar aqui, olha. E vocês param pra pensar. A chave, ela mostra exatamente o caminho. Como fazer uma porta. Como se... ela mostra o caminho. O caminho, é um... Não mostra a direção, simplesmente. Mostra então, ela mostra o caminho. Por mais mostra que a gente atravesse essa quais parede... Quais são os caminhos que vocês têm saída mano. Dessa sala? Esquerda e direita. Esquerda e direita. Então quer dizer que nenhum dos dois vai pra lá. A gente tem que ir pra cá e depois subir. Os dois vão. A gente tem um desenho tanto do mapa. Faz vocês saírem então, pelo da direita ou pela da esquerda. Que aqui porque se é a banheira. Então, a gente sabe pelo que a gente mapa que não faz diferença mesmo. Exato. É só a gente sair da porta e fazer o caminho que a chave aponta. A gente tem que ir pro... tem que ir reto. Mas então o que estão esses mímicos? São espiões? Guardiões da sala, pra não deixar a gente sair da sala. Não, porque a pedrinha minúscula. É só um mimiquinho, ele vai crescer. Nossa, ele vai virar um mimiquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa porta aqui, andar dois corredores e olhar a chave e ver o que acontece. É? Porque a gente vindo pra cá, a gente vê. Você aponta pra cá, você aponta pra lá. Um mimiquinho. Cada corredor a gente olha a chave, mano. Na outra lá, a gente passou uma esquininha, bom. Três armadilhas, né? Passou mais três. Eu vou na frente. Eu vou na frente, Jeff, mais stealth possível, olhando tudo, vou sair nesse corredor e subir aqui nessa. A gente vai pra esquerda. Cara, beleza. Vocês estão tentando entender. Vai pela esquerda? É, esquerda. Grial, joga 5D20 são 5. Você já jogou jogo de... 5D20 são 5. Pra mim não faz sentido, por exemplo, apontar pra uma... pra não apontar pra uma das portas. É, ela podia ficar... Eu vou jogar uma porta pra outra. Não, lógico que faz todo sentido. Pra mim não faz. 3. Você já parou pra jogar qualquer jogo que tem um indicador? Soma tudo, né? Soma tudo. 7. Vou dar um exemplo pra você, ó. Mas é que ela não mostra uma indicação de caminho, ela mostra 30, 37. Não, tem jogo 47, que não mostra. 47. 53, 58. 58. Joga um D10. É tipo, se ela não for. Se eu tô numa bifurcação, ela vai me ter pra qual lado ir? Tudo bem, vamos supor. Tá aqui, ó. Chegou em dois caminhos aqui, certo? Isso. Chegou em dois lugares aqui. Se o bagulho estiver aqui, obviamente ela vai te mandar pra cá. Não, não. Por que não? Porque se esse caminho não fechado, sair lá, ela não mostra pra lá. Outro. Mas aqui não tava falando isso. Joga um D8. A hora que ele explicou como que tava funcionando, igual aqui. Ela mostrou que o bagulho tá aqui, ó. Vai tá pra cá. 4. Não, ela. Foi, ela falou, mostrou pro norte, no lado da banheira. Ela mostrou pro lado da banheira. Quer dizer que a gente tem que andar reto pra sair da sala. Não, errado. Como que se mostrou do lado da banheira? A banheira é isso aqui, ó. É isso aí, você vai até a porta da esquerda, mano. Ela gira a maçaneta aqui, ó. Tem um corredorzinho. A porta e avança o corredor agora, tá? Não, isso é essa banheira que também vai mostrar. Não, ela não mostra o lugar. Na hora que o Grial tá se afastando de vocês, quando vocês estão nessa discussão, quando o Grial gira a maçaneta, você escuta. Coitado nos aços. Armadilha. Bum! Você não olhou se tinha armadilha? Não. Ele só abriu a porta e vazou. Ah, é, Ariel. Agi. Eu vou deixar mais claro isso agora, mas tudo bem. Não, uma explosão se forma. Pelo que eu entendi, é isso. Um brilho de energia pura envolve o Griel. Ela vai mostrar o ponto X nosso. 58? Não, mostrar que eu digo assim, ela vai indicar sempre o ponto que ela tem. Não, ela vai indicar o caminho que eu tenho que seguir. Se a farra é pra... Se ela indica o caminho que você tem que ir, porque ela não mostrou nem esquerda. Vou ser mais claro. O resto do caminho, vou ficar procurando armadilhas também. Eles vão culminar no mesmo lugar. Então é como se ela tipo, fosse uma bússola num campo magnético, que ela fica meio que bugada. Não, ela para. É, vai pegar todo mundo na sala, mas outros não se afetaram. O que a gente tá pensou era pra ficar assim, certo? Tipo, apontando pros dois lados. Da... Pra ir pra cá e pra cá. Ah, para no meio. 29, 30 metros de diâmetro. Então, é aí que dá pra entender pra ela ter parado de raio. Exato, que o bagulho ela aponta tem 10. Ou é, a gente vai ter 10 na sala? A gente tem que vir pra cá. É o famoso. A gente tem que ir reto norte. Afeta todos vocês aí. Ó, vamos supor que é aqui o bagulho. É uma explosão e a gente tá de energia aqui, pura. Aqui, ela não vai apontar. Não, ela não vai. Quando o Grial ele abre a porta. Pra baixo. Pra vocês conseguem ter um dobro que a gente tem que fazer. Do que se fosse como e não se fosse a direção final. Dois pedaços de envio metálico. Tem sentido, então. Dois arames cá, atrás exato, da porta. Dali disparam duas faíscas, elas se conectam porque a gente explode numa bola de energia. Cara, tem um isso é uma cena de corte de razão. Todo mundo joga salvaguarda de destreza. Eu falei. Dificuldade 58. Nossa, você passou. Reação... De destreza? Eu sei, foi de tem. Metade já tem. Tudo bem, mas eu falhei. Eu também falei. Só vou jogar só pra ver se eu 20. Caramba, 58 destreza pra você? Eu tenho só. Eu tenho 41 destreza, mais 15. Falei, usei o anel. 27, talvez eu precise. 20 natural. Opa! Ele não pode usar, não sei que ele já usou. Você tem uma cartinha, né? É, a gente tá pegando cartas já, amor? Não, não. Sim, pode ser de boa. Eu não peguei na minha. 15. Não pegou? Não, eu não esqueci. Então dá. Você abriu a carta, então. 14. 14 mais 27. Eu usei o anel pra passar a 27. Isso aqui é o meu valor. O bônus é 27. Ah, 27? Então 41. 41 pra 50 tá. Tá natural. A Lisbeth não tá aí, não? Tá. Boa. A Lisbeth tá. A gente tem 12. Tem 12. Você usou 20, mano? 12. É o vazado e o. Então passei. Só passei. Uf. Dano de energia. Que aqui não tá somando pontos de dano. É energia pura? Aí eu entrei em fúria e vou tomar metade do dano. Energia pura, force. Não, não é 174. Eu quero tentar absorver e transformar em ki. 290 pontos de dano. Ai. Eu consigo, Jé? Esse meu 20 consegue fazer isso? O quê? A hora que isso tu clica, armadilha, minha reação. Vai explodir e veio dano force. Eu tirei um 20 natural. Ainda, né, Brad? Eu consigo canalizar. Não, tá com PV negativo, menos força. Vai guardar como 145 de temporário de 2600. Não vai tomar. Vai tomar. Acho que ninguém vai tomar, não sei. Você toma, você dá. De nada, de novo. Obrigado. É. Mas eu não vou tomar, eu sou imune a força. Toma 145. Imune. Passou? Ele passou. E você, pessoal? O meu tá dando 44, com 12 é 56. Por um! Faltou dois. Na 58. Ah, é. 58? Então por dois. Pode ser um D4 lá de bagulho, pode? Alguém tiver alguma carteira, você não pode ajude a passar, me ajuda, que eu tô tomando 145 de dano. Não, pra mim é só a perícia, só pros outros que possam. Foi leve, assistir. Foi leve. Você não tá a metadinha? Isso aqui, ó. Pô, 145, 290? Um dado de dano extra nos seus ataques nessa rodada. Pô, empresta aí. Não dá pra converter pra pro teste? Não. Apesar que o Gui não vai tomar quase nada de dano. É 200 e pouco. Ah, daninho de bosta. Quanto que é de. Quanto que é de 290 só. 290? Você toma isso ou não? Eu tomo e você sai de perto. É absurdo. Ai, eu tô. Puta, é verdade. Sai de perto também de mim. Porque eu vou me explodir a arma. Vai explodir a armadura. Deixa eu ver aqui se force tem. Tentar absorver esse dano. Desculpa, gente. O cara vai explodir as duas armaduras, Bredão. Não, mas eu. Eu achei que era meio claro que o cara que vai na frente vai meio que atento a essas coisas. Vai salvar alguém, então? Dá outro, outro. Tudo bem, não, Force. Dá outro. Force tem energia. Dá outro. Eu vou puxar o Ki, mano. Dá outro. Dá outro. Porque é explosão. Não. Dá outro. Não, aqui, ó. Dá outro. Dá outro. Dá outro. Dá outro. Essa metade que você viu. Então não vai dar nenhum. Não pode dar um. Não, então não. Não pode dar nenhum. Então, essa metade que você viu é o efeito do. Tá forgado? Não, você tá. A explosão, se fosse single target, é diferente. Foi explosão. Porque eu tenho resistência. Então, se explosão. Explosão. Então, eu tô fazendo só aqui, voltando e puxando pra mim. Fúria. A armadura da resistência é você conseguir puxar antes de atingir eles. Quando você tem resistência a algum tipo de dano pela armadura, mas é isso que o metade tá do dizendo. Dano que você absorveu da resistência vai pra armadura. Antes de acertar os dois. Então você toma 140. Se você absorver a esfera inteira, aí é outra e 145 vai pra armadura. Pra não causar dano a ninguém, é outra história. Não, é isso. Eu achei que não fosse isso. Tipo, o dano que você reduziu pela resistência acumula na armadura. É outra história. Por que você desculpa tão rápido, né? Falando de boa. Você só falou, opa! Eu nem sabia que a armadura dava essa resistência. Do... Mas a fúria não tem dano. Mesmo se eu não pulsar, tem, você tem. Então eu tô de boa. Né? Mas a armadura é natural. Ok, Grião abre a porta. Ela sempre tá lá. Não, sim, mas. Fúria... Aqui vem a fúria. Não faz eco, sim, né? Mas. Não é bom. Mas ela sempre é lá. A reação, viu o bagulho que pulou pra fúria? A reação. Sim, mas tipo, absorve 145 pra armadura. Bom dia. Tá, eu reduzo 145 do meu dano. Isso, caraca. Você toma 145 e 145 fica na armadura. Eu sei como tudo que você reduz vai pra armadura. Grão abre a porta e explode. Filho da puta! Basicamente! Pronto, você não queria explodir uma masmorra? Verdade, o cara ficou tão puto porque gente. Você explodiu a masmorra que o cara soltou meteoro na masmorra. Pera, eu tenho um aviso importante. Cuidado, tem armadilha. Agora você avisa? Foi que todo mundo já viu? Vou tomar cuidado com a armadilha. Bom, aqui. Eu vou virar pro Greg e falar assim: armadilha! Então, eu quero saber se 145 por eu ter resistência. Então, quantos livros eu reduzo esse 145 na metade? Não, a pedrinha tá comigo! Não tem duas resistências. Você vai salvar a pedra? Entendeu? É isso que eu queria saber. Não, é sempre que você tem resistência, joga um D6. Tipo de dano, metade vai pra armadura. Tirar um ou dois, a pedra vai morrer. Então, armadura, duas armaduras tá explodindo, hein? É, deixa eu ver, quatro, ver se a sua tinha carga. Eu consegui proteger a 150. Regra da aliada de tormenta 20. Falta 5, ver se tinha carga. E os outros mímicos que é isso? Então. Minha... Se nós não recuperou o dano... Que mímico? Nem tem que mímico é? Mais. Não, não descansamos. Mas, é... mas mesmo se não descansar, a armadura fica na acumulada. Vou seguindo o caminho procurando a armadilha. Quando eu tomei a minha já tinha sido. Ok, eu vou escrevendo. Você vai falando onde você vai procurando a armadilha. Tá. A minha também. Porque senão você vai fazer um teste de investigação a cada centímetro que você percorrer. Não, mas é como demora 5 segundos pra explodir, é só você. Já sei, já. Sabe, tipo, quando começa a trinear, você sai correndo. Assim que entrar no corredor, vou me concentrar. Vou dar Ariel, já que ele fudeu, vou começar a me concentrar nos porquinhos do ar. Num nível que eu nunca me concentrei antes, que antes eu me concentrava só se estava agitado ou não. Agora eu vou querer saber se vocês estão agitados. Só que não só na minha volta, assim, num campo longo. E aí eu vou. Sabe, é uma brisa, é como se fosse um lençol de detecção. Eu vou fazer assim, tipo assim, aqui tá tranquilo, aqui os porquinhos estão mais agitados, opa, aqui eu vou investigar. Entendeu? Essa ideia. Explosão, a hora que eu ver que a minha armadura tá entendi, mas eu acho que não funciona. Por que não? Por que que os porquinhos do ar, as fodinhas estariam agitadas? Porque elas ficam agitadas porque a minha armadura vai explodir, esperar a explosão do armadilha. Não tem perigo pra elas. Ah, só pra elas? Se elas não souber que é uma armadilha, acho que. Elas estão meio que cagando não pra armadilhas, né? Achei que era por mim essas filhas da puta, olha só. Onde é que eu tava preocupada com você? Vai acabar a explosão da armadilha, eu vejo que a minha armadura vai explodir, eu tô do lado do Grial. Passa na CD. Eu sei que passa, mas tá aumentando. Então vou procurar uma. Vai escrevendo. Vai ser duas armadilhas. Porque assim. Ele não toma nada e passou no teste. O que vai detectar ali no ambiente é a agitação no ar. Né? O fato de ter uma armadilha não vai necessariamente fazer uma agitação no ar. Uma armadilha explodindo, sim. Vamos lá, então vai descrevendo aí, vou te falar onde eu vou. Beleza. Tá bom, fala, Toff. Teve a explosão. Uhum. O Grial começou a querer ir pra frente. Chega o próximo dele. Grial, toma cuidado. Não esquece que você não tá carregando só a sua vida dentro de si. Não seja imprudente, senão você acabar matando inocente. Dá uma lá que a barriga tá grande também. Pá! Toma uma lapada na face dele, velho. Que eu saiba, quer dizer, eu sei qual dos dois tá gestante. Isso não foi um detalhe que foi dito. Mas um só que tá gestante, a não ser que os dois estejam. Não, é um só. É um só que tá gestante. É só que tá lá, né? É só que tá lá. É. Mas tudo bem, tem uma ligação com você. Vai que, né? Você vai ser só mental. Reação em cadeia. Você vai ser papai. Fica tranquilo que só chama os coques sobrancelha, mas tá com ele, tá tranquilo. Não, tudo bem, mas pensa no seu filho. Calma, fique tranquilo. Você vai específico agora. Estou olhando tudo. Vai escrevendo aí pra eu falar quantos testes vai ser. Vamos lá. 30 horas depois, vocês avançam 1 centímetro. Basicamente vai ser isso. Você passou pra cá, né? Vai pra cá. Peraí, eu vou chamar o eu grávido que é metade do tempo. Eu tenho uma maneira de detectar, investigar tudo assim, pra sem, cá, pra cá. Sem ficar rastejando. Eu chamo o Nicolas. Mas eu não vou reclamar. Manda o Barba correndo na frente. Eu pensei a mesma coisa. Nicolas Kim. Resolve. Eu tentei fazer isso. Reduz a maioria, então. Só mas vai e ativa todas. Eu usei umas técnicas no monitor que a gente jogou. É. Então o cara que detecta tudo... Eu fiz isso na outra masmorra, só que aí ficou preso, né, no... Uhum. Que maldade. Mas tô respondendo a armadilha no rolê e o cara não fez isso. Não, eu não apelei pra isso. O Ariel era pra saber. Eu não fui filho de bichinhos. Bom, deixa o cara fez a vida inteira isso. O cara procura armadilha a vida inteira. Bom, e o cara não fez isso. O Ariel aqui, tava com o Ariel vai avançando. É, você ia só dar uma vez pra ele. É, e pessoal, não esquece que a gente tá na masmorra de Heine, que é o deus da trapa. Oi? Oi? quê? Não, não sei. A gente tá na masmorra de Heine. Saúde. Qual é o problema de vocês? Não tô doente. É uma reverência. Vocês são doentes. Enfim, a gente tá na masmorra. E ele é considerado Deus da trapaça. E da enganação. Então, vamos tomar cuidado. Isso aqui deve estar lotado de armadilha. Com certeza. Inclusive onde você não estiver vendo. Amor, seja nos olhos. Seu cu. Qual é o seu rabo, não? Você tá louco? Qual é o seu rabo, não? Seu rabo, tô lá pra trás, ô topeira. Já sei, Jeff. Deixa eu uma ideia. Diga. Eu vou acelerar o processo. Eu pensei, realmente o Guilherme parou assim, pensou. Começou assim a olhar o chão, começou a investigar, falou, putz, isso aqui vai demorar muito tempo. Já sei, vou chamar o outro Gabriel, que é metade do tempo, né? Trabalhou? Aí, menino, vai chamar o cara que tá grávido e o cara vai acionar a armadilha. Mas tô grávido, puta, se der ruim vai dar ruim, né? Melhor não. Já sei, eu vou fazer o seguinte. Me coloco em posição de lótus. Eu vou usar a presa extraordinária. Vai ter uns pontinhos a mais. Vamos saber se eu passei aqui. Ele disse que sim. Ele disse que sim. Tem uns pontinhos a mais. Mais 33. Passei. 4. 4. Não, eu vou ter mais o meu nível. 34 esses pontos. É, que a gente disse? Eu vou criar clones do Grial de Ar por todo o corredor. Basicamente, vou pegar o máximo que eu conseguir. Então, eu vou jogar meu poder ao máximo. Vou tentar limpar o máximo dos corredores à frente. Tanto pra ver se tem inimigo, quanto pra ver se tem armadilha. Ouvidos. Ele vai ficar olhando, vai fazer tudo investigar. Ele vai cada grialzinho vai realmente investigar cada canto, sabe, Jeff? Não vai tentar achar armadilha. Vai ser realmente investigar. E claro, eu não vou fazer burrice. Porque, por exemplo, a gente tá aqui. A chave apontou pra lá. Então, por exemplo, aqui eu não vou mandar o clone, aqui eu não vou mandar clone. Vou mandar clone só na direção pra onde a chave apontou. Os caminhos, né? Da posição que ele apontou. Ou pra como que esses clones são criados? Como que eles são criados? Magia? Qual magia? Ah, runa da criação. Ah, você vai usar runa. Vou usar então, runa da criação. Então faz um teste de runa da criação. Exatamente, eu vou somar mais 34 nesse teste. Pra duração, pra tempo, pra o quê? Pra massa. Ah. Joga com... Quanto você tem de normal? Com inspiração. 38. Joga... Então vamos ver aqui na tabelinha. Tem inspiração? Joga com inspiração pra você jogar com vantagem. Exatamente. Já mete a runa da velocidade pra ir mais rápido. Dá o tchuc. Yeah. Você quer? Ó, é borracha. Vai botar a runa do ar junto? 38, já são 20 toneladas. Quanto o Grial pesa? Ah, pra caralho. Umas duas, pelo menos. 170. Vamos pôr 50 quilos, na média. Ah, vamos colocar 50 em equipamento. Pô, 20 toneladas é 20 mil quilos. Dá pra criar muitos, Guilherme. Isso aqui é só seu teste normal. Vamos somar mais 34, que dá 72. Eu quase fechou a tabela. Ó, oh, são 655 milhões de toneladas. Não para de sair, Grial. O que é? É Curigo isso aí? É o Curigo. Tomando água? Eu posso misturar três runas? Pode. Pode. Então vou misturar. Siga a regra das runas: criação, velocidade e ar. Então, vamos tirar 10 daqui. Porque a. Mas a mente também, pra eles serem inteligentes. 600. Não precisa? Eles já não são. Claro que não. Então vou colocar senão da mente só também. Só reto, procurar uma armadilha explodindo. É, vai. O que é? O Botenx? Então vou colocar os fantasmas. Vou colocar essas três aí. Vou botar as minhas burras. Quatro, né? Então, da hora escuchichando. Pera lá. Então é meio que tirasse 15 do bônus dele, né? Que vai dificuldade. 72 menos 15 dá 57. É o suficiente? 20 mil toneladas. Ah, é? 20 milhões de quilos. Então a gente aumentava isso aí, sabe? A gente aumentava isso aí. Te pergunta, você vai criar tudo isso de Grial? Cabe tudo não, isso de Grial na masmorra? É, não. Eu não vou dizer essa informação, é uma pergunta. Então, Jeff, eu imagino que cada Grial criar vai estar conectado com a minha mente. Imagino, não sei se vai ser igual o Naruto, só quando eles morrerem que eu vou entender o que aconteceu. Se for assim, também ficou um tempo. Imagino que eu tenha alguma conexão. Cadê eu não sei, a magia de criação de clone ela conecta? Acho que não, né? Não sei, como é que é, Brad? Você que já fez um clone seu? Não fica conectado as mentes. Eu fiz. Estão conectadas as mentes. Simulacro. Vê, simulacro. Ah, simulacro. Estão conectadas. É que clone e simulacro são diferentes. Legal, estão conectadas. Estão conectadas, resolvido. Ele ainda deu pra mim, depois de postinho, mas tá bom. É. O que eu vou fazer, Jeff? Eu olhei o mapa, eu vou fazendo o seguinte caminho do mapa. E é o seguinte, eu vou criando em onda. Então, tipo assim, eu vou criando quando for necessário. Vou criando aqui. Tipo, primeiro eu vou criar todos, sabe? Pra preencher o espaço. Não, e depois cada um vai olhar, olhar em volta e começar a procurar. Fazer, capaz dele preencher. Então, eu vou primeiro olhar e ir criando. E aí, tipo, eu vou olhando sempre o da frente pra saber onde tá o último criado. Cada corredor aqui, mais ou menos, vai pra 5 griels. Porque vamos supor, cada um vê uma área de 3 metros quadrados. Então, vamos colocar uns 4 aí por metro quadrado. Tem vazão. Não, é porque, tipo, um cara consegue olhar 3 metros quadrados, tipo, de boa. Então aqui cada... Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Dá uns 200, 300 grial no máximo. A masmorra inteira. Tá, eu acho que vai por aí. Ah, 500 grial, só pra garantir. Eu só tô fazendo, assim de sempre criando pra frente e tendo visão na frente pra não criar, não explodir isso aqui de grial, sabe? Senão vai explodir a masmorra de grial. Grial tá fazendo grial. Eu acho que... 500 grial. Por, acho que vai por aí. Vai rolar 500 testes de investigação ou um só? Um só, né? Pelo amor de Deus, um agora. Só. Um só. Vamos ser justos também, porque vamos fazer uma variação. Senão fica muito, ou muito fácil ou muito difícil. Não, um só, que eu gasto uma inspiração só. Ok, então 10 testes de investigação. É. Qual que é a dificuldade? Só pra gente ter uma ideia aqui. Acho que vai variar pra cada grupo de griés. Depende da região que for. Isso. Só pra ver se eu preciso de bônus ou não. Precisa. Quanto você tem no normal? 27. Com certeza você precisa. 40, acho que já tá bom, não? Eu acho um 50 pelo que a gente tá enfrentando. Pela armadilha, um 50, pelo menos. É, um 50 você precisa ter. São 10 testes? 1, 2, 3, 4, 5. Pera lá. Não tem uma regra que eu posso escolher um valor se eu demorar um determinado tempo? Não, isso vai ter 20. Droga. Você poderia escolher isso 10. Isso é ter 20? Não. Você poderia escolher 10. Isso vira 10. Eu não, porque quem sabe, tipo assim, se você demorar uma hora, você pode escolher um 20. Mas então, é isso. E eu posso escolher um. Mas são só. Mas são só atividades que não envolvem risco. Porque uma armadilha não se enquadra nisso. Droga. É tipo uma leitura. Vai, 10 rodadas, né? É. A menos que seja um mímico. Ih, vai ser uma merda. Menos que você esteja lendo numa gangorra. 3 e 9. Quanto dá? Quanto deu primeiro? Você tá anotando aí? Tô. 9, 17. Eu quero ter os valores anotados, então. 9, 17. Ó, a crítica é a luzinha. Você não joga tudo com vantagem? Eu não sei, eu acho que não. Então, não. Pera aí. Quem fez essa porra aqui foi um humanoide? Não, foi um deus. Foi um deus? Esse deus, deus é um deus, não é um humanoide. Não. Ele só assume uma forma só, tá ligado? É, ele é um deus. Ele é uma outra categoria de criatura. Divindade. É, criatura cenerinha. Ele é considerado... Tem extraplanar na quinta ainda? Celestial. Celestial. Ele é considerado um celestial. Um espírito em T20. Assim como a gente. A gente é considerado celestial também. Vamos lá. Vocês? Uhum. Desde quando? Desde quando o pessoal falou e Deus criou Adão e Eva. Não vem com o Evangelion aqui, não. Nós viramos filhos de Adão e Eva. Só que é qual geração? É isso mesmo. 756? Peraí. Tá certo isso? Quer montar uma planilha? Não, passou um pouquinho. Né? Passou, menos 10. É 30, 30, 40, agora sim, 27, 31, 37, 39, 44. Foi de 30 a 44 39, os testes. É, isso aí, já. 30 a 44. 34. Nenhum passou no 50. Aí ele era assim: não existe armadilhas na masmorra. Tomamos de boas. É porque não sobrou nenhum grial. Todos explodiram. Ok, Naruto. Tentei. Pega o mapa e vai mostrando qual caminho que seus clones vão percorrendo. Exatamente pra onde que apontou a chave? Pra cima, então quer dizer que pode ser daqui pra qualquer lugar. Não, se foi pra cima, pra aqui nessa região. Não, ela, é só quer que a, ela só quer que a gente passe por aqui. Sério? Ou por aqui. É, porque tem que ser um lugar que os dois corredores apontam. Esse é o único lugar, assim, mais perto. Aí vocês estão me fodendo, né? Então a gente vamos em tudo, então. É, tipo, daqui pra... Tem vazão, vamos em tudo. Tem 500 griés. É. Não, dá pra fazer mais. Daqui vamos pra... Vamos em tudo. Mas você já fez pra tudo, não é? 500 griés, não, tinha feito tudo, eu tava pensando em fazer só, tipo, pra faixa que a chave tinha apontado. Porque não, que era... De... Se é tudo, vamos pra tudo, então. Então vai um pouquinho mais de griel aí, eu acho. De... É, mas qual vai ser o caminho cronológico? Vamos começar da esquerda. Pra cá. Pra cá não pode ser. É, pra ir. Porque aqui, essa porta aqui tem que se conectar aqui ou aqui. Senão ele mandaria a gente direto pra esquerda. Beleza, então vamos pra cima. Daqui a gente vem pra cima. Daqui vem pra cá e aí vai indo, Jeff. Por quê? Tá, vai pela porta da direita então também? Também, vamos pelas duas portas, né? Vai dividir, vai. Okay. Manda metade pro lado, metade pro outro. Não, é tipo 20 pra cá e o resto. Mas não precisa pra mandar pra cá, porque a gente vai sair por uma porta só. Vamos economizar grião, né? Tem 20 toneladas de grião não... aqui. Mas não tem porque a gente manda que nem mandar grião aqui. Porque a gente não vai vir aqui. Mano. A gente vai vir por aqui. E aí a gente ou vai vir pra cá ou vai vir pra cá. Ali tem uma porta, né? Mas aqui. Ah, se a gente for pra se cá. Se ele quiser, aqui pode fazer é um... Mas aqui não, aqui não precisa de grião. Ah, mas é o caminho que eles mano vão correr, né? Tipo, eles vão correr tudo junto aqui, ó. Porque se morrer, morre tudo aqui já. Um monte. Eu tô saindo pra a esquerda. Deixa a banheira trocada. Deixa a banheira em paz. A banheira tá lá ainda, né? Tá. Daqui a pouco ela vai se cansar. Ela vai ficar tranquilinha daqui a pouco. E vamos indo, Jeff. Quem que certo vai ficar? A banheira. Já morreu já. Não, o cara fez um barulho. Não, porque o Grião abriu outra porta. Só que vai deixar o cara armazenando aqui, deixou o cara armazenando vida. Você acertou tudo nós, tava ali. Matou perto a banheira? Eu portei pro Germa, aí os mímicos caiu tudo. Ele falou que mímico, não sobrou nenhum. A banheira? É. Falou que não sobrou nenhum, morreu. Não, sobrou sim, a não pedrinha sobrou tá comigo. A pedra é o cacete. A pedrinha morreu com você? Não morreu. Você fez teste? Fiz. E ela? Como ela? Ela é a regra de aliado. Passou. Pior que passou no teste. Pior que eu passei no teste do cara, regra de aliado. Ô, amor, até a pedra passou no teste. Ai, caralho. Mano, não tem destreza. E a pedra da Landa. A pedra também não tem destreza, mano. Mas a pedra só tá na mão de quem tem. A pedra só tem destreza quando ela é arremessada. Esse é um anão? Ou quando ela tá em algum livro, né? Quando explode, Maria, dá aquele um flash de energia brilhante e ofusca vocês por uma pequena fração de segundo. Eu não sou mais vocês voltam ao normal, vocês não vêm se não vai destreza. Não, eu sou tipo, não tem seis banheira de bônus. A banheira já aconteceu? Se foi, foi, foi. Não tem é. É. Se foi. Se foi. É um peixinho. Bom. Griels Forever. Correndo aqui, é, né? Vem pra aqui, cá. Chega aqui, tem uma porta. Griels barra duas, né? Vai ficar todo mundo emboscado. Não, o quadrado é uma porta fechada. Aqui fechado, aqui aberto? É, só chega portas, aqui, né? Tem uma porta. É, aqui, ó. É um ah, tá. Também fechada. Chega ali, tem uma porta. Aqui eu acho suspeito, hein? Você sabe abrir porta, seus tem muita sala. Chega ali, tem uma porta. Né? Os seus grielzinhos começam a olhar na porta, tá? Procurando armadilhas. O corredor, aquele corredor de masmorra, tá? Tem tochas assim que elas são passadas e vão criando pontos de escuridão por todo o local. E os grielz, eles vão passando e chegam até a porta e começam a observar a porta, a investigar a porta. Pergunta, vocês estão aguardando o resultado ou vocês estão acompanhando? Aguardando, não vai ser podre. Ninguém falou nada. E aí? Ninguém falou, porra, eu só falei que olhar. Então, que eu pensei que eles iam, tipo, simultâneos. Então, então só queria 15. Eu também pensei que assim. Então só queria 15. Você quer anotar isso aqui? É o lugar que eu quero passar um recado pro mestre. É. Tipo, vai aqui na minha vida. Já foi, né? Já foi, né? De 30 ele queria os resultados! Eu achei que ele já tinha pegado. Ele não, ninguém me passou os resultados. De 30 a variação entre 30 e 44. Entre 30 e 44. Qual que era a dificuldade? Era 43? Se fosse, não. Não, se foi, foi 3. Joga passou 5, D20 e soma 5. Tá essa canetinha. Eu jurava que ele já tinha pego. O que a gente vai fazer enquanto isso? A gente fica aqui esperando. 5, D20 e soma 5. Um monte de grial correr. Agora vem resultado bom, né, filho da puta? Vai... 21. Acho que melhor a gente ficar aqui. Ficar aqui. Se ativar as armadilhas. 37. Verdade. A gente não sabe se passar 40, realmente 50. Bom, enquanto o grial tá se concentrando, 60. Eu vou mais 5? 65. Yeah. 65, ok. Eu também, viu? Primeira porta, Grial, você tá lá concentrado nos seus clones, né? Investiga ao redor da porta ali tudo como é possível. Não tem armadilha. Abre a porta. Pra... Abre a porta. Clique. Um D10. Bum! Armadilha a porta. Bom, eu vou precisar dos 200 então. Vai limpando. É tipo, isso, mas tá mandando por ordem. Eu fiz meus próprios bárbaros. Verdade, né? Pra que você é de boa? Vamos. É, só ir abrindo tudo. 8. Eu acho que vamos fazer exatamente. Se não tiver reativação, é só abrir tudo. É que não vai ter. É só não fechar a porta e não reativa. É que não vai ter fator surpresa. E aí, que vocês, o que você manda? Você acha melhor? Eu acho uma ideia boa. Eu também tô achando uma ideia boa. Não, mas o fator surpresa. É, eu achei que ia ser ideia. Saiu de abril e força. É por isso que eu falei que ia. Vai entrar. Nessa hora, o resultado eu vou alterar a minha estratégia. Eu vou fazer minha própria horda de bárbaro. Cada um vai pra um caminho e abrir uma porta diferente. Mas pensem uma coisa: e se as armadilhas forem automaticamente reativadas? É. Eu já vou saber quais tem. É, a gente vai saber onde tem. Porque eu tô conectado com todos os clones. É só você ver. Se tiver reatividade as portas, você vai apontar as armadilhas, praticamente as portas vão fechar automaticamente. É, pronto. É. Eu ia fazer exatamente isso. Jeff, a porta da sala que a gente tá. E provavelmente o Grinhel abriu. Uhum. Ela se fechou de novo? Não. Alguém fechou a porta? Não. Não, tô falando só muro. Faz não. Assim, ó. Chega na porta, faz assim, ó. E vê o que acontece. Rapidão. Não, porta aberta. Eu vou fechar aqui. Tipo, se vocês não fecharam a porta, ela continua aberta. É, ninguém fechou a porta. Eu queria ver se ela tinha pra fechar sozinho, porque daí ativaria a armadilha. Não, porque ele explodiu, ele tava lá, top ficou. Mas eu não sei se é. Se é abrir porta, se tem uma porta escondida, não sei. Pessoa, não, gente, não, eu vou imaginar na minha mente. Então, o que a gente sabe é que a armadilha se ativa toda vez que abre a porta. Então, alguma assim, alguma automaticamente não. A gente pode pensar que a reativação é te fechar a porta. Testa? Não, testa o C. Eu tô fazendo. Testa os seus clones. Eu vou fazer exatamente isso já. Quanto deu o resultado mesmo do seu teste de clones? Deu. Quanto 57. Porque usou o mínimo dele, né? O mínimo. É, nem jogou dado, podia aumentar. Deu, na real, deu 70 e pouco, né? É, mas ele pegou. Né? É. Fez um combo de runa boa aí. Você fez o Constituição? Não, ele Constituição. Pegou como se ele não jogasse dado. Ah, mesmo assim, mas tem que fazer teste. Foram três runas. Fazer. Né? Só tem a vantagem. Foram três runas. É. Tem que fazer pra ver se ele vai ficar exausto. Bom. Quanto deu de 10? 8. Qual é joga um D8. Qual armadilha que é essa agora? 1. Você fez o teste de exaustão das runas? Não, vou fazer um pouquinho. É quem não passa. Qual que é a dificuldade? Eu não passo, né? Bem por conta o 72 ou conta o 57? 57, né? Pra a dificuldade da runa. E menos o teste dele. É, o teste de perícia que ele soma o nível. Você não, mas conta, é... né, mano? Então você conta, porque ele soma a dificuldade. Não, mano. Porque o contexto de runa. Ele não, mas não, é que o ah, não, tá certo. O 38 é o bônus, você. O 34 é o bônus, você tem no teste. É 34, é 38 o seu teste. Mais 5 por runa. Mais 5 por runa, então é 53. 53? Ah, foram 3 runas só, mano. 4. Foram 4. 12, quanto que eu tenho de controle? Pode crer, é verdade. Tu não acha que sabedoria, não? Não. Tamanho 9, quanto que soma? 54. É o treino, né? Bem lembrado. 20. Essa regra que eu tô usando. Sim, eu coloquei bastante. Tem quanto aí? 12. Então 32. Save for Constituição. É, mais 14. 46, 58. Ah, então. Exato. Em cima? É. Caralho, pra vocês que não acreditaram em mim, tá vendo? Em cima. Pra vocês que não acreditaram em mim. Deu exato, deu o valor exato que precisava. Não, beleza. Então não pega 4 de exaustão. É. É 4 pontos de exaustão? É, uma exaustão a mais por runa que você usou. Não, ia ser ponto heróico ou resistência lendária. Ah! Você acha mesmo que eu tomar 4 de exaustão? Sei lá, às vezes. Acho que não. Não. Você não, você tomou uma explosão. Não tinha briga, porque é dano da runa, mano. Resistência lendária é uma coisa, runa é aquilo. Não, mas você pode usar. Pra passar porque no eu teste. Uso. Pra passar no teste? Por enquanto pode. Então tá. O mestre deixou. Então... Até drenar a runa. Até eu falar que não. É, geralmente é assim. Até Xonoff mandar. Então, Horda de Bárbaros. Horda de Bárbaros. Olha, agora nós Bárbaros temos os 3.800 e poucos Griéis. É. Não é Orcs mais. Pera é lá, goblins, quantos né? Eram? Vou fazer a mesma quantidade. 3.872. Igualzinho a carta do Mantic. Verdade, podia ter resolvido assim, né? Podia, né? E eles pisotearam até a morte. E pera lá. Penas. Interessante essa sintomática. A gente pode usar mais vezes. A gente pode usar mais vezes isso aí, pô. Só vai pintando aí onde tem as armadilhas no mapa. E ele usou o bagulho do. Ele faz a horda de Griéis. Naruto mesmo. Deixando acumular. Vem de acumular aqui, tipo, acumulando uma vida lá no seu plano. Tipo, mesmo que reset, a gente vai saber onde tem. Mas tem um... E se tiver obliterantes aqui dentro? É melhor a gente logo, né? A gente vai saber, ó. Pontos focais. Ele sabe pelo que o clone morreu, né? Você consegue ver pelo clone, não consegue? Sim, eu tenho consciência do clone. Tipo, tem ligação. É, então, tipo, ó, foi energia, foi flechada... Ah, então o Naruto foi obliterante. Bom... Quando eles abrem a porta ali... Kabum. Não, não é Kabum, não. Sobe do solo assim, grades de energia pura e se fecham sobre eles e aprisionam se ele quisesse. Um punhado de Grials ali numa jaula de energia. Silêncio, jaula de energia. Agora estou feliz. Ok, pintei. Ele tá pintando as armadilhas no mapa. Ok. E fazendo uma legenda. Boa. Vai fazendo aí. Onde que é o jaula de energia? É muita armadilha, não é? Nessa certo. Porta. Jaula de energia. Deixou uns... J.E. Ele teria a mesma coisa? Na primeira porta. É pra... Tá do ponto de cabeça ou não? Vamos pra frente. Ele chama o clone. Marca um e marca uma legenda, pronto. Duas próximas duas portas, quer dizer, estamos duas de uma vez. Vai lá, bora. É, as duas portas são do mesmo lado. Porque no caso são dois personagens distintos. Sim, mas são duas portas. São duas portas diferentes. São dois distintos. É uma pra cá. De um certo ponto de vista, é uma da direita e uma da esquerda. Isso. De um certo ponto de vista, elas não estão na esquerda na direita, mas estão na mesma parede. Isso. É, mas tem duas, fala qual que é da direita? Não, né? Você fala de direita, esquerda, direita. Todo mundo acertou, embora ninguém se entendeu. E todo mundo errou. Nem quem ganhar, vai. Nem quem perder, vai ganhar ou perder. Mas todo mundo vai perder. Exceto um, Bolsonaro vai perder. Já perdeu, né? Ale! E os bilionários do submarino também, né? Mas esses mereceram. O Bolsonaro também. Exato. Todos eles mereceram. Beleza. Um jaula de energia. Aí seguem para as duas portas adiante. Só que antes de seguir para as duas portas adiante, alguém joga um D100 para mim. Eu jogo. 32. 85. Quase. 85. Acabaram os rapos, seus bilhões. Mas que merda é essa, mano? A gente também quer saber. Você não sabe, filho? E alguém joga um D100 mais 25. Vamos rodando. Hã? Tem até 125? 52. Não, não tem 125. 67. Mas não tem um. 77. 77. 77 são 14. Com mais 7, 21. Ok. Tenho 7 namorados. Criar e os 8 clones. Mas não gosto de nenhum. É a continuação. É literalmente continuação. Criar os 7 clones. 14 clones. O cara que se namora, o cara gosta tanto dele que ele cria os 7 clones pra se namorar, mano. É o ego. O auto-ego do cara é vocês não sabem, mas eu tô ensinando o Nindir também. É melhor só em vez de fazer um sexo, pra fazer 100 sexos de uma vez só, porra. Quer dizer, então que você. A explanação. Quer dizer, então que você ensina os outros em troca de sexo? Hã? Quer dizer, então que você ensina os outros em troca de sexo? Não, estou ensinando a transar melhor. Ah, tá, que susto, eu tava procurando um professor de violino. Pera aí, pega aqui na vara. Mas aqui assim, na frente de todo mundo, cara. Aí sobe dessa. Põe no ombro. Mas, cara, violino, não é reco-reto, caralho. Não, mas sobe dessa, pô. Mesmo. Cara, e como não há, mano? Quando é fuso, a cara é pietinha, você quer saber o que é isso, velho? No meio, velho. Esse dia o professor virou e falou: não, sabe, aí, tem que bater uma, cara, pra dar. Porque ele falou: isso aqui é. Eu pus na punheta, ele falou: eu pus na punheta pra fazer. Esse é um bojo. Te juro que ele falou isso. Ele falou: ou manivela ou punheta, mano. Cara, é super fácil então saber quem é o punheteiro. Então, o cara vai ser bom no punheteiro. Quanto melhor. É só ver quem tem a mão amarela. O maior violonista, cara, for o maior punheteiro. Só não é barato. Imagina que os caras do cello não faz, né? O cara deve ter uma vara que é rapaz. Aí não foi esse pensamento, não. Nossa! É o copinho que eu achei na gaveta. Esse pensamento esse não. É né? Eu não achei minha canequinha. Tá no armário da RPG. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Agora já pegou o copinho. Não, tudo bem. Eu vou pegar aqui, acho pegar que ele pegou o copinho. Pega lá, eu devia ter trago. Ou eu ia falar pra vocês que tem, eu acho que tem gente gelado lá dentro. Devia ter trago o blues, tava ruim esse dia, velho. Tava falando com o cara, foi viajar. Pensou devagar. Porra! Tá. Só que é certeza que foi. Eu achei que ele ia catar a caneca, ele catou os copos. Fonte é lista. Pega as canecas! Mano, na minha cabeça eu falei, vai pegar a cara. Eu falei, cara, ele vai jogar as canecas no armário do RPG. Ele não sabe onde que tá. Não viu o dia que vocês trouxeram. É novo, o armário novo. Ah, é verdade, ele não tava aqui. É, mano, na verdade só eu vi o negócio. É, porque a gente viu o bagulho branco escondido. Griel. Eu. Ai. Griel Ventoso. Griel Ventoso. Quando vocês entram na sala, tem um monte dessas coisas. Tem umas berinjelas com câncer. Uma berinjela com câncer. Eu acho que aquilo ali é um pênis caído, ali é a bexiga. Cada um enxerga aquilo que quer. Né? Você guardou a chave do plano da energia positiva? Não, mas é como se fosse. Tá afetando aí. Uma criatura estranhíssima se movendo e ataca o Griel. É um Phasme. Phasme. Mas é um... uma cela ou é um... Nem eu sei, cara. É aleatório essa porra aqui. Você não quer se conectar? É uma aberração. É. Que aí eu não preciso escrever pra você o que tem. Você já vê, assim que eu já vi a coisa, eu já tiro. Senha. É. Então eu vou transmitir pra ele assim, a coisa assim, que você não quer ver. Eu mostro isso pra ele. Ok. Você vai ver a pi... Quantos criados tem na sala? Qual o tamanho da sala? Cadê a sala? 10x10. 10x10? 3x3 tem... Você vai ver o que você não quer ver do Lindir. 9 Griel. 9 Griel? Agora tem 18. É o poder da multiplicação. Celerim, tá dobrando os Griel aqui, Celerim. Isso não é bom? Eu não sei, já tem bastante Griel, Celerim. Pera aí, vou sair de novo pra fazer mais 12. Os Griels entram naquela sala e aparece esse monte de criatura que parece como se fosse uma ameba, uma célula. Eles chegam perto dos Griels e se metamorfoseiam e viram mais Griels. Olha se eles! Ameba metamorfa. O Scone fazendo o quê? O Griel ou a ameba? Hã? O Griel ou a ameba? A ameba, o quê? Fazendo buchinho justo. O que, que você perdeu de tanto de o... Na sala onde vocês estão, você perdeu força, vocês veem também... Seis dessas criaturas entrando na sala. Onde vocês estão? Aqui agora. Agora. Gente, você está sendo atacado. Não, gente. Tá aqui, ó. Cuidado aí. Quando você fala cuidado aí, você aponta pra você mesmo que tá falando pra você cuidado aí. Tá porra. Quando você fala eita porra, você olha pra você e você tá do seu lado falando eita porra e olhando pra você mesmo. Eu falei pra vocês tomarem cuidado, vocês ficam marcando. Eu falei pra vocês tomarem cuidado, vocês ficam marcando. Já dou um papel paralisar já. Percepção às cegas, dá pra perceber? Tudo mímico, mano. Perceber o quê? Que não são humanos. Não são humanos. Dá pra perceber pela percepção são às cegas. São aberrações, dá pra perceber. Não. É tipo dito, né? Quando tenta fazer os... Como assim? Não entendi. É tipo disso. Eles se transformam ou eles são emoções? Eles se transformam. Transformam. E o risco na boca. É tipo de fazer na boca, é tipo dito. Então a gente tem que... Só sem o zoinho. A gente tem que perceber uma falha na matriz. Só sem o zoinho? Droga, então. Eu 100%. Cuidado. A gente só tem que perceber qual é a falha na matriz, pra vocês não se perderem. Qual que é a falha na transformação? Qual que é a falha na transformação? Não tem nenhuma, como tem olho, também não tem. Então tá certo. Não tem olho do Dito. Não, olha. Só não vou oferecer por aí, eu quero. Por quê? Eu não gosto de um. Não tem muito. Blasfemo. Cópia perfeita. Só se tiver álcool. A minha cópia é a única nem perfeita. Se tiver álcool, não gosto de vinho também. Eu nunca gostei de comer uva, nunca. Sempre achei horroroso. Uva é delícia. Eu gosto de suco de uva, eu não gosto de uva. Eu gosto de uva, mas eu prefiro a sem semente. Uva, vinho, qualquer. Colocou uva. A uva que não tem semente. A única coisa que eu tomo que tem uva, e assim, eu só como quando tem outra coisa, é Fanta uva e também só tem 4% de uva, né? Ó. Provem uva Vitória. Uma uva cara, você acha ela na época da safra num preço aceitável. Mas ela é a vencedora, né? Só Vitória. É a rival da glória. Vamos voltar pro jogo, né? É melhor, é melhor. Vamos pros clones, voltar pros nossos clones. Ok. Então vamos voltar nós mesmo. Tem legal. Duas Cieres. Oi? Dois Griels. Dois Celerins. Griels. Duas top, três mornes na sala, o que vocês fazem? Você já viu minha reação. Por que o meu é três? Por que tem três mornes? Você já viu minha reação já. Já vi. Ô Jeff, eu vou fazer um negócio em outro lugar. Eu tô sendo burro, né? Ô Jeff, os meus coelhos estão tudo em forma de lobo? Da forma que você tiver, eles estão olhando pra você e transformar no que você é agora. Que é legal. É o dito. Só pra constar, a hora que eu tava fazendo assim no muro. A menos um. Tô fazendo restauração. Boa, Brandão. Pode remover. Pode deixar em cima, depois eu levo lá pra baixo. Vou deixar aqui pra não voar. Tá. Quando você bate, Toph, você volta pra trás e fala: ai, ai, essa impostura que tá me atacando. Pera aí, eu. Vera, buguei. Eu mesmo volto ou a outra volta? Até eu buguei, velho. Não, a clone. Ah, tá. Porque você falou na primeira pessoa, você bate e fala: ai, é o que o clone falando, como se você, fosse você falando. Buguei também. Por isso que ele falou na primeira pessoa, como se fosse você falando. Entendi. Murray, me ajuda aqui. Essa impostora tá me atacando. Eita. E aí o Murray impostor vai ajudar. Começou certo. Eu mesmo. Não, tá. Se é diferente. Porra, mano. Se é diferente. Se é diferente. Tudo bem. É. 58, 60. O quê? O ataque. Acertou, eu já falei que acertou. Perdão, já deu. Bom, eu não vou causar dano, mas faz só o teste de paralisia. Faz dois testes de. Constituição. Deixa eu ver aqui. Constituição, dificuldade 40. Ah, deixa eu ver na. Não tá foda, né? Dificuldade 42. Tá. Magia que eu posso tá usar. Paralisado. Skin trip que eu posso usar. Que porcaria é essa aqui? Clones. Tem mais são more. Amebas. Não, são clones? Sim, mas a forma original dele são amebas. Forma original. Raio da lua. Raio da lua é uma boa. Sim, raio da lua é uma boa. Vou fazer. Então faz. Faz que eu economizo slot. Eu olho pro meu clone. O olho, como que é? Tô aqui se vendo pela primeira vez depois de o olho tá escrito lá, primeira lua superior. Primeira lua superior. Não, esquece. Tá escrito lá, vingança. Vingança. Vingança. Meu Deus, vingança, vingança. Passando aqui. É, e aquelas tatuagens na mão. Ai, caralho. Como eu envelheci. Envelheceu bem. É, tem que passar pra todo mundo. É muito estranho isso. Pra alguns 10 anos, ó. Piscar de olhos. É o que eu digo. Eu tenho que sentir a tendência desses bichos. Tipo assim, eles são nossos clones, mas eles não têm as nossas particularidades, por assim dizer. Poison spray. Eu tento sentir a tendência deles. Caóticos. Raio de gelo, posso usar. Os caras só querem se divertir. Aí agora se é bom ou mal, não sei. Então, é. Eu não, só paralisei, mas não quero bater, porque eu senti a tendência. Não me parece hostil, ao princípio. Tá engraçado. Daqui a pouco a gente vai ter um flashback, vai ter um pessoal novo aqui. Daqui a pouco vai ter outro flashback, vai ter outro pessoal novo. Você vai gostar? Mano, eu vou passar uma colher, você tá zerado. Daqui a pouco eu tô zerando lá. Não. Tô falando de habilidade. Não. É. Vida não, a vida não. Só na habilidade. A vida não. Eu tomei dano. Ou é um ou é outro. Dano. O quê? A minha restauração molecular. Ah, então você não sente nem maldade, nem bondade nessas criaturas. São neutros. Não sente. Em todas ou só na terra, né? Toph, para de gritar. Toph, Toph, tudo bem? Me vou dar um abraço. Tá dando um abraço em você mesmo? Sim. Ok, a coisa mais bizarra tá acontecendo. A Toph tá pegando a Toph. Lá aí. Tudo bem? E a Toph não tá reclamando de ser pega. Ih, é o clone. Mentalmente. O clone. Conversa com quem que é o clone? Pra passar. Eu acho que eles falar. São... Você pode falar mímicos. Com eles. Hã? A gente já tem uma ligação normal. Ah, é? Já. Eu acho que são mímicos ou algo que copia. Eles só representam e vão mostrar aquilo que a gente fizer. Se a gente atacar e for hostil, eu acredito que eles farão o mesmo. Eles são reflexos da gente do que eu for fazer. Se formos amistosos, assim eles serão. Por isso que eu tô fazendo isso. Mas eu que falo eles têm as nossas coisas, porém eles não têm nossas armas e as runas. Não, independente. Se eles tiverem. É, mas e se eles estiverem tentando nos enganar? O Murray falando. Oh, fuck. Oi? É sério isso? É, o Murray, um dos Murray falando pra você. Mas e se eles estiverem... Falando em voz alta. Mas e se eles estiverem tentando nos enganar? Aí eles não vão ser hostis de primeira... No primeiro momento. Eles leem pensamentos? Não, eles têm as copiou tudo. Coisas. Copiaram tudo, até a ligação nossa. Então ele tem slot. Então ele tem slot, foi boa. Bom, fudeu. Eles são neutros, então eu vou dar o benefício da dúvida deles, pra eles. Desculpa. Eu só perguntar, vocês têm as mesmas habilidades que a gente? Do que você tá falando, impostora? A Siri respondendo. Se eu sou impostora, eu tenho as mesmas habilidades que você? Como é que eu vou saber? Eu tô te vendo agora pela primeira vez? Tem espelho, não? Volta. Nossa, ela copiou tudo de mim. Até o sarcasmo. Impossível. Que engraçado. Não é o contrário, não? Interessante. Eu vou dar o benefício da dúvida ainda. Toff, desculpa ter te acertado. Não foi por maldade. Foi sim. Continuava paralisada, né? Tá atordoada? É 6 segundos. Ela não fala, mente? Não, ela tá atordoada, tá quietinha. Não, né? Não, mas a mente, ela fala. Não, não tem ação, é mental. É ação livre. Ainda é uma ação. Ação livre. Livre, mas é ação. Não, a pessoa fica mentalmente paralisada. Por isso que chama ação livre. Ah, pode crer. Não é uma não ação livre. Eu achei que nesse ia ser mental. Não. Diferente, tá? Não. É, não sei o que fazer em relação a isso, não, gente. Bom, primeiro vocês não nos ataquem. Vocês têm intenção de nos atacar? Se vocês não nos atacarem, claro que não. Então, tudo ai, bem. Então tá ótimo. Fiquemos todos em paz, então. Então o que tinha na outra sala? Eu já viro assim. Você também tá com um mimiquinho? Tá com o quê? Um mimiquinho. Mas sabe que sim. Cadê? Deixa eu ver o seu. Tá aqui. Ai, o meu também é bovinho. Mas o meu é mais. É nada. É sim. Não, tô gostando assim, dele. Vamos trocar? Não. Vamos. Não. O meu é mais fofinho. Não, o meu é verdadeiro. Você é mais fofinho que você quer trocar. Aí é esquema, tá vendo? É pra pegar o seu mímico verdadeiro. É, você quer o meu mímico verdadeiro. É o mímico de um mímico. É isso. Olha a bomba. O meu também é verdadeiro, olha aqui. É um tijolo, na verdade. Pode passar a mão nele, eu deixo. Pode. Quer uma frutinha? Alimenta por um dia. Adoro essa frase. Eu passo a mão no mímico dela. Só aceitar a fruta que você tá no osso. Ok, você passou a mão no mímico dela. Faz teste de resistência aí. Você comeu a fruta, você vai falar a verdade. E aí, vamos desbravar a masmorra com a gente? Vamos. Então vambora. Vamos lá. Beleza, né? Temos um monte de aliado agora. Agora é dois de cada. Eu vou puxando eu mesmo. Tá paralisado. Vamos, paralisa essa porra, cara. É 6 segundos. É 6 segundos. Não, aqui não. É, tá com os motaques. Não. Se eu quisesse. Vai mantendo, né? Nossa, assim que aconteceu. Amor, deixa eu ver qual que é a forma verdadeira deles. Não se mexe, não se mexe. Tô com espaço nos olhos. Amor, qual que é a forma verdadeira deles? É uma ameba. É um saco. É porque quem tem. É tipo uma polimorfia que eles fizeram? Coxinha. É verdade, parece mesmo. São metamorfos. Ah, os rolamorfos, por exemplo. É porque quem tem visão verdadeira consegue ver a forma verdadeira. Mas vocês não estão vendo a forma verdadeira deles. Mesmo assim, não dá pra ver? Não. Não, deixa eu ver aí. Eles são níveis microscópicos, talvez? Não pode ser. São amebas, micróbios. Uma ameba é um bagulho que você não consegue ver, é micro. Peraí, que esse negócio é ultra alerta. Ah, não, tranquilo. O plano do Grel viu. Mas ah, ele viu? Pode crer. Não tinha me atentando. Então vamos. E aí, Grel, já podemos ir? Peraí, antes disso, Jeff, vou passar uma outra coisa. Quantos Grel você falou? Rapidinho. Enquanto a gente tá fazendo, eu pensei que. Pra quantos graus você falou? Nesses momentos assim de... Pra qualquer um! Tem três aqui e tem mais uns... Que da hora! Andando por aí! Como que chama esse trem? Fasme. Fasme, ah, é verdade. P-H-A-M. A Fasme aqui. Nos momentos assim... Não, o Grial agora vai ser explicado. Quando ele tá dormindo... Isso aí se for um anagrama pra nós. No momento mais assim de combate, exploração de dungeon... Fasme só, né? O outro Grial reúne o conselho. Tinha que dar um anagrama pra nós. Conselhozinho assim dos... Um conselho de Griel? Não, de pessoas da cidade, de sábios, de estrategistas, né? E também de escribas. E aí ele fica transmitindo o que o Griel tá fazendo, os caras vão anotando, montando sugestão, qualquer coisa, já veio sugestão de lá também. Ele tá contando a vida do Griel. Ok. Não só isso. Já assistiu 24 horas? Já viu 24 horas? Eu vou ter a moção no vídeo, ó. Tem uma porta à sua esquerda que você não viu direito. Entendeu? Os caras, ó. O cara tá criando uma biografia, mano. Tem um grupo de pessoas só assim, e aí, Greg, o que você vai fazer hoje? Caralho. O que você vai é o show do Truman. É o fã clube do Greg. mano. O cara cria o próprio clube, velho. O cara não tem capacidade de conquistar o próprio clube. Ele comprou o fã clube. Comprou o fã clube. A gente tá salvando o universo. Isso tem que ser registrado de alguma forma. Eu tô registrando, tá contando, vou registrar o que vai acontecendo. Na verdade, tipo, eu, é todo mundo. Não, é sábios, escribas, estrategistas e fofoqueiros. E fofoqueiros de Gabriel. O que, que é isso? É SBT? E a Dona Lourdes. Dona Lourdes. Dona Lourdes, meu Deus. Pegou a cadeirinha, sentou fora da casa. Já era, velho. Caralho. Lá meu lanto é Dona Ana. Ok. Vocês avançam, então, corredor afora. Essa galera, com nossos clones. Com nossos clones. Sim. Com nossos aliados. Seguindo os clones do Griel. Eu só limpei uma sala à frente, tá, gente? Vamos andando devagarinho, olhando. É, vamos andando de boa, vamos conversando. Olhando nossa parede, olha que paisagem bonita. E vamos lá, coisa, o que vocês pretendem? Aqui, ó. O que vocês pretendem? Acho que eles não têm opção. Ué, a gente tá aqui pra libertar a Heraclave, como vocês. Igual a nós? Sim. É nada. Você acessa tá todas as nossas memórias? O quê? Você acessa todas as nossas memórias também? Como assim? Vocês que estão copiando a gente? Qual que é a memória que mais te incomoda? Memória que me incomoda? É. O que, que você tem latente na sua mente que mais te incomoda? Que é aquilo que tira seu sono? Que horror, Tov. Por que você fica falando essas coisas? Essa menina não tá bem, não. Você não acha? Tamo bem, sim. Severin, faz alguma coisa. Não. Tô te perguntando, responde. Por vocês não falaram que elas são amistosas? Sim, mas ela tá estranha. Eu sou estranha. Eu acho que é o clone. Não. E daí se for... Ah, você quer causar intriga, né? Ah, vá. Lógico, a gente tá na... Não. A gente tá numa morra assim... de mãe, lógico. Tá que bom, vai. Eu quero. Eu sabia. Exaço. Agora é exaço fazer a parte dele. Não, é só se ele. É só se ele. Não tem nada de exaço, de bosta, não. É só se ele. É só se ele. E eu viro assim pra ela e falo assim, é difícil ser eu, né? Você sabe que sim. Mas eu acho que essa Toff tá estranha, eu acho que é a falsa. Vamos roubar as coisas dela pra ver se são verdadeiras. Você sabe que a gente não rouba nossos amigos, o Amoeba. Você sabe que você tá mentindo e que eu sei que você tá mentindo. A gente roubou uma vez só. E eu sei que vocês dois estão falando de mim e eu sei que se você continuar pensando, vai ser três. Não, são só duas. Eu tô ouvindo vocês falar, eu tô ouvindo vocês mentindo. É, cara, você é a maior orelhuda, menina. É. E a gente só roubou vocês... duas vezes. Isso, duas vezes. E não foi você. Aumentou 100%. Pera lá. Faltou a vírgula. Duas vezes. Que vocês aí, sabem. Não, vocês só sabem uma. Na verdade, como vocês roubaram? Eu não tô sabendo nada. Não, sim, a gente sabe de uma. Peraí, mas roubaram eu com outra. Não, tô não sabendo. Ninguém te roubou. Foi o Machado Moore uma vez. Isso. E a outra, e vez? A outra vez foi... Eu sei também. Como você sabe? Sabendo. Não sabe, não. Sei sim. Durante sabe, a ligação. Sim. Sei, eu acho que eu sei. É, a Toff sabe. Lembra? Ela sabe. Então fala aí se você sabe. Fala você, você nasceu ele de verdade? Eu sou. Eu não vou falar o que eu fiz pra você. Ah, mas agora eu fico curioso. Alguém olha, vai falar. Se você nasceu ele, você tem que falar isso. Alguém vai falar. Ó, eu tá sei. Bom, tá bom. Eu roubei o cajado da Lisbeth. Isso. Cajado da Lisbeth? Mas tinha cajado? Esse aqui. Ah, desculpa, eu fundi ele com outro. Mas isso tinha aquele cajado. Que cajado que eles tinham? É, ela nunca usava mesmo, aí eu tava precisando e eu peguei. Também não sei quem tá. Eu roubei o cajado do poder porque vocês não queriam me dar porque eu destruí um. E aí eu roubei pra ter um. E ela tinha um cajado do poder? Não tinha, podia. Exato, ela tinha e não queria dar só porque eu destruí um. É que eu agora sabia. Eu tenho. Não, eu não tá sabia aqui. Que ela tinha. Nem Yon não sabia, né? Faz mó tempão isso. Não, Yon provavelmente sabia, mas em off não sabia. É, mas a gente tá destruindo esse, não vai ainda ter um terceiro, não, hein? De novo, Ciro. Não dá cajado. Roubou de destruir cajado, hein? É literalmente árvore. Por que você fez isso? Era só pedir. Eu não pedi. Roubei, eu fiz distribuição justa dos tesouros. Mas se ela não quis te dar, então, se você fez distribuição justa dos tesouros, você deu pra ela, então. Não, eu não dei pra ela. Não? Como que ela tinha? Eu acho que ela pegou. A gente chegou no local e ela pegou o cajado. Tudo bem, mas. E aí vocês não quiseram me dar só porque eu destruí o outro. Mas você tinha condições de arrumar o outro? Não, o cajado do poder não se acha em qualquer lugar. Achou. Ele é um dos itens mais poderosos do mundo. E você destruiu. Tá errado isso. Eu destruí pra salvar a Nick. Quem que é a Nick mesmo? A sua fada! Que morreu, não morreu? Não! Ela tá morta? Teoricamente, era pra estar dentro da sua blusa, né? Não, perguntei. Ou no seu plano! Não, perguntei pro Jeff, pô, que tinha voltado aqui pro plano, não. Já foi embora. Pega a corda aqui, vem cá, amigo meu! Filha da puta, com a corda amarrada, vem cá! Eu lembro que na última sessão perguntei ela. Aí o Jeff falou que não tava comigo. Quem vai ver? Por quê? Porque você nunca mais lembrou dela! É, eu não. Então, eu não sei se ela tá no seu plano ou se ela já tá no seu plano. O quê? No meu plano? Fazendo o quê no meu plano? Depende de aprovação dos outros. Chuquinha no, nos bichos. A Nick só se foi. Onde que tá a Nick, Jeff? Não foi? Ela foi pelo Urutucan, se não me engano. Alguma coisa que o Urutucan fez com não, ela. Não, não. Foi? Eu lembro que ela foi torturada lá. Pelo menos um braço ou uma orelha. Isso, ela perdeu. Mas morrer, morreu, ela morreu. Perdeu mas não morreu. Um pedacinho pra arrebentar do corpo. 75% é só dedinho. Sobrou uma asinha. Onde ela está? É o Anakin. Eu não sei onde ela está. Comigo, pronto. Na com você? Na dúvida, ela está comigo. Ok, joga um D6 por causa da explosão. Pera lá. Um ou dois, ela se feriu. Não. Ixi, aí ela morreu, então. Tem uma coisa mais importante. Ela perdeu já 75% do corpo. Só não sei com qual eu ela tá. Ela falou que tá comigo, não falei qual. Ah, ela tá com o verdadeiro ou com o clone? Ou você vai jogar ela pra qual dos clones? Pera aí. Qual dos clones? Até agora qual dos clones, né? Até 50 tá comigo, tá com o daqui. Quais daqui? Não, aqui. Qualquer um dos dois não daqui. Grave, mas tem contado. Três aqui, caçamba. Se eu vou revelar, não faz sentido. Você jogou secreto. Deu 49. Não, porque aí você podia... Por isso eu vou morrer qual daqui. Pegar de 500 grial. Você podia falar, tá com outro grial. Mas por quê? Não, pela zoeira. Porque é Heine. É porque é Heine. Bom, tá com você. Tá escondido na sua roupa, pronto. Que saudade de você, menino. É que eu não lembrava que existia. Nossa, porque eu tava dentro aqui. Ô, Nick, se você quiser, tem um plano. Eu achei que de matar o Griel, né? Vem cá, Nick. E a sua rainha ainda tá brava comigo? O Luiz subiu e virou uma Nick. Entrou outra Nick em você. Tem duas Nick com você agora. E sumiu o Murray. E duas Nick com você também, outro Griel. Como sumiu o Murray? Tinham dois Murrays, né? Um virou uma Nick. É, um virou uma Nick. Agora tem dois Murray. Tinha três, agora tem dois, viu? É. Então, gente, como vai lidar com esse probleminha que a gente tá passando probleminha. Agora? Eu acho que isso em algum momento vai virar um problema. É, eu também acho. Acho que a gente devia matar todos eles, Griel. Enquanto... Ninguém falou em matar, não. Enquanto não for um problema, a gente não precisa lidar com isso. Porque isso aqui pode... Mas então, o Griel... Se eles quiserem, pode fazer o trabalho dele. Abre uma porta. Mas, às vezes, se eu não sei, não é problema. Abre uma porta. Pera aí que eu vou cortar aqui, ó, essa cieira aqui. Really? Verdade, será que todos os Griel têm... Porque a pergunta é, você sabe qual é o outro clone? Tipo assim, vamos supor, você sabe qual é o clone Cieri? Os clones você conhece? Eu tô perguntando pra quem? Pro clone Griel. Mas pro seu clone Griel. Ok. Não pro clone Griel, clone Griel. Pergunta. Você sabe qual é o verdadeiro? Pros 500 clones dele. É, você sabe, tipo assim, da Cieri, qual que é clone? Claro. Qual? Você. Ah, então eles sabem quem que é quem. Então, tipo assim, os idiotas como nós, que não sabemos quem que é quem, não são os clones. É só perguntar se alguém sabe quem é. Obrigado, hein, Griel. Tá, de nada. Bora. Podemos continuar, outro Griel? Podemos, já limpei até a tela da frentona, tá tudo limpo, tudo limpo, não tem nada, gente. Todas as portas. Eu viro pra ele assim, ó. Ah, tá. Tira a chave aí, mostra o caminho. Sei. Tá todo mundo olhando pra... Exatamente. Ela tá com medo do quê? Ela tá vendo que tem item mágico. Não, é porque a chave é uma parada que eles não vão reproduzir. Então, tá vendo que tem mágico. É verdade, né? E o Griel também não tem uma como copiar, arma, né? Uma arma nossa, porque as armas... Só não tem a porra de uma pedra no peito. Não, eles têm as armas, mas é até pra você provar que é verdadeira. A chave ali é item primordial, não tem como. O outro Griel tem a pedra no peito, Jeff? Ela tira a chave. Ela provavelmente desenha a chave. Se amarrou, não, ninguém sabe. Onde eles conseguem? Então, visualmente, é uma pedra. Porém, ele não tem a chave. Tem, olha lá, a chave. Tem uma chave também. Tá apontando pra mesma direção que tava antes. A gente não saiu do não, a gente saiu da sala. Já saiu? A gente só a gente tá na sala do tênis, não? o bagulho do a gente tá avançando em... Não, entrou um monte na sala de vocês. Então, a gente não ia. Agora vocês estão avançando. Isso, a gente tá avançando. Isso eu quero. Vocês estão indo pras portas duplas que eu já tinha. Estão indo, seguindo o caminho que os Griel seguiram, a chave vai virando no caminho que vocês estão indo. Eu vou pegar a minha chave pra ver se aponta pro mesmo caminho, né? Porque vai que a dela é manipulada. Tá apontando pro mesmo caminho. Sumiu outro Murren. Sumiu? Sumiu. Virou a chave. Agora só tem o Murray. Menos mal. Gente, pega mais um item aí. Pera. Aí vocês chegam na outra sala, sobe um Griel. Peguei meu machado. Gente. Tô com o machado na mão. Parou. Pediu pra parar. Parou. A gente falou o seguinte, vamos até ser um problema. Pra mim, a partir do momento que começou a sumir pessoinhas, é um problema. Mas porque você sabe se... Eles viraram itens. Hã? Eles viraram os itens. Que itens? É que tipo assim, sumiu o Murray, virou a Nick. Sumiu outro Murray e virou a chave. O Murray verdadeiro não tem poder de se transformar. E o cajado. E outro indo embora. Tá. É, tem um que é o cajado também. Então, tipo, não, sumiu assim, ele sumiu então. Hã? Não, tem como assim ele sumir, porque era assim ele que tava com o cajado. São só seis então. Não, mas só uma, tem você? São seis. Tem duas. E eu e mais uma. Ah, tá. Aí sumiu uma Lisbeth, porque aí... Eu achei que era dois de cara. Não. Pera lá. Tem um Griel ainda? Tem. Ele tem um arco também? Tem. O arco dele também voa? Você conversa com o seu... Vamos gastar mais um sprite aí. Mas vai virar a mãe do Griel. Até mãe, só com itens. Mãe, chega aí, ó. Vem ver com esses meus irmãos aí, ó. Vem ver meus irmãos. E aí, Griel, você também tem esse? Você tá voltando? Pro arco voando do meu lado. O arco voando do seu lado? É. Tá. Ele... É claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Vira assim e vira com arco e solta o arco flutuando. Quem sumiu agora? Sumiu um Griel. Cara, por que eu acho que eu vi isso no lugar? Como sumiu um Griel? Quantos Griel tinha? Ué, não tinha uns 400? Ah, não dá pra diferenciar. Por isso que foi sumir. Então, às vezes, tipo... Mas agora foi ele virou o arco. Não. Sai. Mas o engraçado é, ela virou a chave antes de eu mostrar a chave. Por isso que sumiu o Murray. Não precisa. Não, mas ela virou mesmo sem ver o item. Não, outra coisa, a chave dela apontou pro lugar certo. É porque ela adquiria as características, todas as características. Caralho. Então se a gente perder essa chave, pelo menos a gente já tem outra. Não tem um mímico. Vamos torcer pra não precisar dela depois. É. Tá marrendo. Depois que sai daqui, porque acredito que então, vamos continuar ainda pra sala dele. Vamos indo. Ok. Ô, Griel, só uma perguntinha. Você pode fazer uma demonstraçãozinha de runa pra gente aqui pra nós? Pra quê? É só... Pra eu ficar exausto, né? Não, é porque você sabe o que eu tô fazendo. Então você sabe o que eu tô fazendo, sabe que é pra registro. Se é pra registro, é importante. É só pra gente ter o que. Só pra ter aqui registrado. Primeiro você, depois eu, vai lá. Aliás, eu já fiz. Você viu todos aqui, Griel, eu que fiz, ó. É, você agora. Não, mas aqueles ali você não fez. Aqueles ali são falsos. Não faz mais que... Não, aqueles ali são os que você fez. Para com essa conversa, não quero mais 500 que deu, não. Exato. Não, eu quero ver o que vai fazer. Faz outro poder. Correndo. Ah, sim. Correndinho. Por que a gente não aposta uma corrida pra ver quem é mais rápido? Oh. Só aquele que tem a runa da velocidade vai ser mais veloz. Come é veloz. Tchau. Pode ser. Vai sumir alguém. Vamos lá, então. Então vamos, até o próximo corredor. Onde tem uma armadilha. Certeza. Não, os meus outros Griéis já liberaram a outra porta. É. Não deixa os dele, não. Já liberou a próxima porta. Tá. Então dá. Então vamos lá, vou usar a runa da velocidade, vamos lá. Vamos correndo, os dois vão correndo. Não, vou correndo, caralho. A runa da velocidade eu vou... Ele só quer ver como você usa pra ele usar. Ah, é? Cuidado. Você está dando poder ao inimigo. Ah, é? É. Então por que você não faltou outro botão pra fazer isso? Hã? Porque hoje tem Iberesas. Ah. Vamos lá, corrida. No 3, hein? 1, 2, no 3. Ele não saiu correndo? Não, vai correr. Eu passo o pé nele. Sem ele perceber. Ah, é? Espaço. E eu paro pra olhar ele correndo primeiro. Como assim, para pra olhar? Eu quero ver se ele corre tipo assim, finge corpo. Que vai, deixa ele eu. Exatamente, vai. 3, 2, 1, vai. Ok. Aí o Griel para, eu passo o pé. Passou o pé, caiu. Que isso, gente. Não tem vazão. Parece que são vocês que são de Heine. O Griel é fora. Aí, assim. Todo mundo tá sendo influenciado por Riley aqui, velho. Sim, é a trapaça. Exato, é a trapaça. Coisa feia. Ok, derrubou, caiu no chão. Toffer, por que você fez você isso? Falou, isso é meio suspeito, sim. É uma falsa. Droga, tem que falar com a outra, Toffer. É, a outra, que é a pior. Mais uma. São duas. Não, aquela, aquela. Mas quem que tá falando comigo, né, Toffer? Não, é o Grial. É um Grial. Uma perguntinha. Não fiz nada não, rapaz. Se vocês somos nós e nós somos os clones, vocês sabem que vocês não têm tempo. Vocês não podiam. Não era pra vocês estarem indo logo assim na frente mesmo, querendo chegar ao lugar? É, tem razão. Vocês estão fazendo a gente perder tempo. Vai lá, vai! Vai na frente! Vai com tudo, vai! Deixa eles ali da máquina. Não, mas. Como é que eu vou saber que essa é a Ciri verdadeira? Você falou e que aquele é o Celerim verdadeiro? Você falou que vocês sabiam. Mas, é. Eu sou verdadeiro. Mas eu sou um Grial, não uma Ciri. Ah, é só a Ciri? Quem então... falou isso foi uma Ciri. Eu acho que ela tava mentindo. É ela isso? Olha assim. Mas não importa se sou eu verdadeiro. Só que você tem forte igual. Só tem um Muri, né? Ou tem dois? Não sei. Não sei, não. Bom, eu acho que só pelo jeito que você tá, você já não é verdadeiro. Quantos Muri tem aqui na sala? Porque se você fosse verdadeiro, você já ia. Quantos o quê? Muri tem. Tem um só. Tem dois, na verdade. Dois. Tem dois. Esse e o outro. Ô, Muri, esse mais pelo um. Amor de Deus, entra em fora e vai correndo. Cadê o velho Muri que a gente gostava? Tô tocando. Tá de olho no falso Muri pra ele não matar vocês. E vai. Senão o Murin falso vai matar vocês. Você vai ter resistência. Vai como lobinho, sei lá. Eu tenho resistência, mas vocês não têm resistência. E o meu poder é muito forte pra vocês. Vamos andando. Fala pro seu Grial fazer as funções. Na hora que a gente chegar no final. Não, os outros estão fazendo. Isso, na hora que a gente chegar no final, aí a gente vê o que esses candangos vão querer fazer. Aqui é diversão enquanto o trabalho tá sendo feito. É. Depois eu quero ok, os Grials estão avançando. Isso. E eu preciso das fichas de todos vocês. A gente vai upar? Passei, por favor. Essa é a ficha? Todo mundo joga um D20. Tá. 18, Toff. Aí você pegou. 14, eu tá minha ficha Cielo. De lupino, mano. Só um D20 só? Só. Se eu jogo com vantagem, eu não jogo um não, né? Dois. Os valores. Pode jogar com vantagem. Os valores atuais meus estão do lado da. Pois é, complicado, né? Tem coisa que a gente joga com vantagem, tem coisa que a gente sabe. Joga com vantagem. Dá pra ver? Dá pra entender. Mas os físicos são menores e os mentais são maiores. Você quer que eu reforce aí pra você enxergar? Não, tudo bem. Deve ter o valor. Qual é o resultado do D20? 18. O meu também. Ó, o meu não só usado, meu não. 19. Caramba, vocês são uns cuzões. Que é iniciativa? D20 só. Como é que você jogou essa ficha aqui? É um D20. É minha. Não, eu pergunto o que é. Então, okay. Ninguém sabe, é um D20, é só isso. Cura 20. 6. Boa. Quanto deu o seu? Murray 6. Murray 6 tá aqui a ficha. E dá a CL 18. É, o meu deu 18. Ou 10 é 8. Entender a bagunça, mas. Vamos ver qual é o pé do frango. Maurício é com vantagem. Vou jogar mais um. 6 também. Parabéns. E quanto dá o total? Dá 12. Vantagem? É dá 12 de o total. Destreza. Dá 6, 12. É 6 de destreza. Então não tem vantagem. Acho que destreza. Tem, você é bárbaro. Save de destreza não. Vocês vão avançando pelo corredor, seguindo o rastro do grialzinho falso de ar. Força certo? E subitamente vocês são agarrados por clones de vocês mesmos e do Grial. Olha só, virou problema. Agora a gente resolve. Eles tentam agarrar vocês e tentam sumir com vocês, sequestrar vocês. E por dentro do baú? É, coisas assim. Enfiar num saco, levar embora, né? Por isso que é nossos órgãos. Só que vocês conseguem perceber e conseguem reagir, né? O Muri já empurra quem tá agarrando ele longe. Vocês, Toff, Ciri e Grial, vocês se esquivam dos agarrões. O Celerim também dá um tapa no quem tá tentando agarrar ele. E vocês escapam, tá? Quando eles percebem que deu errado o plano, todos eles voltam a ser aquela gosminha e fogem da onde vocês estão. Que dó. Que dó. E aí, não vai matar? corrente. Meteoro. Ah, só uma corrente relâmpago. Ok, ele se dá uma célula, você multiplica. Não, brincadeira. Ok. Mete bala. 6 de destreza com desvantagem. Sopro infernal. Acabou a água, né? Acabou, meu bem. Não vou deixar os caras fazer assim, não. É, porque aí eu não vou ter mais, não. Quer? Fica com você. Não, fica não. Você vai ficar sem? Tô tomando suco. Seu cozinho. Você tá tomando suco assim? Qual é o seu cozinho? Dá o sopro infernal. Bom. Os Griels, eles vão, vão ativando armadilhas pra frente o tempo todo, explodindo e morrendo e ficando preso um monte deles, certo? Porém, nenhum deles consegue detectar nenhum deles, eu não sei. Foram 10 testes, né? O Ariel já jogou um, joga mais um. E cada um de vocês joga duas vezes 5d20 mais 5. Essa é a dificuldade das armadilhas. 5d20? Mas aí, soma a nossa investigação? Não. Não, estão jogando a dificuldade das armadilhas só. Tá. Nossa, não, a investigação foi dos clones do Griel. Não ajudei você muito, não, Griel. Com 2 eu já passei os seus testes. Ok. Salva a guarda? Não, é jogar 5d20 e somar 5. Eu tenho. Eu vou somar esse 5d20? É. Sim. Ô Jeff, eu acho que o Griel passou no meu teste, deu 72. O meu foi 5d20 mais 5. Não, foi 6. Deu 72. 72, acho que você passou. Mas na investigação. Ele deu 30. Como passou? Deu ironia. 40, cara. Ironia. Tá louco? Passou, passou longe. É. Peraí. 19, 18, 14, 16, 20. O outro deu 21. Pronto. Pronto, viajou. Agora o último. Engraçadinho. Deu 22. Eu preciso jogar o dano naquilo? Pronto, Jeff. Não. Eu somo. Como que é o esquema? Termina todos eles. Ah. Hein? Como que é o esquema? É o mínimo. 5d20 mais 5. Não, legal. Tá. É 5d20 pra dificuldade e pra tentar passar um. Ó, o meu deu. É isso aí. Um deu 6. É eu diria. Aqui, ó. Eu vou subir minha ficha urgentemente. Tá foda. Nossa, ficha assada. Passou. Não, já passa do teste do Griel. Pra trás, cara. Tá foda. Já passou. Eu com 3 dados aqui, eu passo dos testes do Griel. Eu passei com 2. Passei, passo. De 18 e 20. Não, mas é que ele tinha um 40 e pouquinhos, não é? Ah, sim. Aí no terceiro deu 16. Não, mas no 3d20 já. Não, se tiver menos que o valor médio, já fudeu todo o seu. Deu 60 rebondes. Ok. É, você não era a pessoa mais indicada pra fazer clones de investigação. Então os clones do Griel não conseguem detectar as armadilhas antes delas explodirem. Então elas vão explodir tudo. Barber style, vamos lá. Ou seja, vocês vão ter que enfrentar cada armadilha de qualquer forma. Nós vocês não, sabem que é, tem. Né? Vocês sabem que tem, sabem onde está. Mas não sabe o que é. Mas não sabe... Não, desarmar. Não, pera. É, não, a ideia era essa, era mapear onde tem cada armadilha. Se ele tem uma armadilha aqui, desarma, por favor. É, vamos ver o que é. Assim. A ideia era só mapear as armadilhas. Então empresta o mapa. É. E aí a gente vai indo e faz... Agora vou marcar onde tem as armadilhas. É, eu só tenho um e dois aí que a gente tinha e vai... Certo. O 2 é a sala, só põe onde tem as armadilhas. Aí já mapeou as armadilhas. Já fez uma força dela. É. Tem um mapa guardado agora. Agora é só saber o que é. Procura aí. Mano, sabe até que tipo de armadilha é, né? Tá explorando não tudo sabe. Aqui, né? Sim. Sabe porque eu abri dano de tudo, né? Ah, então é. Tá mudando, ó, isso aqui explode de fogo, isso aqui é veneno, ó, isso aqui. Joga de energia, já sabe tudo você. Fogo, passa. Fogo, eu só ando. É. Achei, ativa a armadilha, vai. Ativa a armadilha. Você acaba de ativar minha carta armadilha. Yu-Gi-Oh! Nossa, faz. Ainda existe essa porra? Uhum. Faz série? Não, o desenho acho que acabou. E as cartas não são novas ainda? As cartas lançam, mas eu sei que tinham feito um desenho novo do Yu-Gi-Oh! Quando lançou o Pendulum. Isso faz uns 3 anos. Yu-Gi-Oh! É esse daí. Faz uns 3 anos, mas não sei se ainda existe. Vocês viram o Magic? Você tá usando chaves? Eu vi, tá caro, cara. Tá caro pra porra, cara. Tá. Você viu os Magic Series Anéis? Não, bonito, tô... hein? Não, eu vi, mas não vi que tá caro. Ah, cada booster é R$60. Oi? Tá porra, velho! Quantas cartas tem nessa porra? Nossa! Umas 20. Eu do Sarah, 20, né? Aumentou? Antes era umas 12, 15. É por o mapa aí. Tá aí. É um pouquinho mais que o normal. Vocês têm um duas mapeadas, certo? Nossa! Ó, as armadilhas, sim. Tem duas armadilhas mapeadas, certo? Hoje, vamos pra terceira. Joga um D10 alguém. Eu jogo. Se um booster é 60 a forma, a gente monta um não, deck, mano. Não, é só porque vem as cartas caras, né? O deck dá pra você fazer com R$100. Uhum. Eu tenho 5. Não dá, tipo, 2 mil todos somados. Não, mas todos os anéis? Não. Não. Mas os anéis tem um por 300, que eu vi, que é baratinho. Tipo, Commander. Deck, eu queria pegar um, cara. Só que em Matão não chegou ainda a deck. Chegou só o lançamento. Tem aqui na Over. Tem? Quanto que tá? Acho que é 450. Achei que não tá mais. É porque tem umas cartas que tem umas cartas de R$100 dentro dos decks. Vamos lá, primeiro D10. Primeira armadilha revelada. 9. Deve estar muito lindo. 9-3, né? Tá. Joga um D8. Só um momento. O que é A3? 6. 6. Os griéis que chegam nesse local, quando eles vão atravessar uma porta ou atingindo no corredor, não sei onde que tá aí, eles são atingidos por uma rajada prismática. Gostoso. Essa é de boa pra vocês. Outro D10 pra próxima. Se ninguém for joga aí. Pra outra dimensão. Pode deixar que eu jogo. Acho que eu jogar. Não, porra. É possível. A top é de boa, ficar cego não vai mudar nada. 10. Ok. Os griéis que chegam nesse local são... eles desaparecem, eles são teletransportados. Você tá anotando aí, né, Brejo? Total. Pra onde que eles foram? Ele tá dimensionado. Eles saem numa... num calabouço sem portas de saída. Eles não sabem onde eles estão. Teleporte, calabouço sem portas de saída. É, teleporte prisão. Teleporte prisão. Agora estão no umbliate. Começa a procurar saída aí, tá? Ah, é só tirar dois números igual no dado. Você vai para a cadeia. Só tirar dois números igual no dado que sai. É. Ou pagar 50, né? É, ou pagar 50. Cadê barata, né, porra? Mas depois de 3 rodadas, né? Próximo D10. Pode ir. 5. 50 aí, esses griéis aí, eles são atingidos por um jato de. Joga um D8. Olha a energia que é. 8. 8? Isso. Já foi. Ok. Uma rajada de pequenas pedrinhas verdes brilhantes. Kryptonita. Que atingem eles e causam dano radiante neles. E o dano persiste. E vai matando os griéis. Próximo D10. Estamos em qual número aí? 6. Eu fui até 12. Até 12. Isso. Vai faltar dar um número então, porque 10 é 10. 9. 12 armadilhas. Então, mas 10 é 10. 9. 12, tá faltando 12. É, vai repetir. Pode repetir. 9 magia. Joga um D8. Ah, tem uma tela gigantesca de armadilha. Tem. É uma mega cena. 4. Tentáculos negros de Evard tentam estrangular os griéis de ar, mas não conseguem. Porque é de ar, né? Exato. Próximo D10, estamos em qual número aí? 7. 6. Isso, eu tô tendo uma coisa repetida. Explosão de 1 D8. Explosão. 3. 3. Explosão de plasma, dano flamejante. Fuego. Além de causar o dano, cega os griéis, né? E, putz, eles são de ar, né? Dissolve eles. Ok, perdi alguns. Perdeu vários. É. É tipo Lemming essa porra. Próximo D10. Oi. Senhor Mix, vai lá, Senhor Mix. 4. Ah, agora eu sou o Senhor Mix, olha pra mim. Corre pra lá. Vai. Projéteis atingem os griéis. É, esse aí passou. Joga um D4. Passou no meio, Denis. É, passou no meio, não vai. 4. Não passou no meio, não. Vai. Eles são. Eles desaparecem, são desmanchados. São desintegrados. Rajada de? Tira de desintegrar. São flechas que atingem eles. Uhum. E essa, eles falam, ah, flecha não vai dar nada. Né? E quando as flechas atingem eles, tem uma gosma translúcida na ponta da flecha. E eles imediatamente. Uf. Já era. Uf. Cada um. Próximo D10. 6. 9. 9? Tá do lado de novo, 9. 1D8 é magia. Assassino fantasmagórico causa terror aos griéis que estão ali. Próximo D10. Fala esse. É o 10 aqui. 4. Caramba. Outra rajada de projeto aí. Joga um D4. Ninguém vai tirar um ou dois, gente. Um ou dois é mais. Um. Pronto. Não, mas é do outro. É um de quatro. Veneno. Flechas envenenadas. Dardos envenenados. Não causa efeito na maioria de vocês. Próximo D10. Passei um aí, ó. Pediu veio. Opa! Pediu veio. Ó, só veio 20 da alegria. Os greys chegam até uma porta. A porta está trancada. Eles aprendendo. Com anos de prática com a Cieira, eles tentam abrir a porta. Estão mexendo na porta lá, sai uma agulha e puf, cutuca o dedo deles. O que rola pra sair? Essa porta passa aí. Aí agora é só o beijo de pode acordar aí. Não. O mestre está lendo. Imediatamente o Griel perfurado, ele fica inteiro preto e se transforma numa nuvem de pozinho que desaparece da existência. Foi obliterado. Foram obliterados. Alguma obliteração. Essa porta aqui, cuidado no de abrir, tá? Você não põe a mão. Próximo? É o último agora, hein? Acho que eu ponho. Dia 2, quer, sim. Número você quer. Quero 2 agora. Dia 2 que é saco. 3. Sempre um a mais. 2. Ok. Qual já usou aí? Não, ele usou o Heine. Usou o Heine em mim. Ah! Mas é só pra D20. Tudo bem? Não, isso vale 2 pontos heróicos, eu acho. É. Pelo menos, né? Você pode achar o que você quiser. Tô só arrumando. Não, é que eu tava vendo se tava com um negocinho, porque se não tivesse um negocinho, eu ia trocar por esse. Ah. Ok, 2. Os griéis caem num fosso cheio de 1D10. Equipe Rocket. 10. 10? Amor. E eles desaparecem, porque no fundo do poço tem obliterantes. Claro, a última vai ser a mais difícil. Um buraco negro. São 12, a gente não sabe se precisa passar por esse caminho. Não, ele pôs só as que a gente vai ter que passar. Não, ele pôs todas. A 11 e a 12 são exclusivas. Uhum. É uma num canto, outra no outro. E uma é um, outra é outra. E os dois são de obliteração. Agora eu vou fazer o caminho que vocês têm que percorrer aí. Seguindo as orientações do negocinho. A gente coloca a chave em cima do mapa pra lá, chavinha ao esquerdo. A chave sai voando assim e pôs no botão. Vocês vão fazer esse caminho aqui. Passando pelo 12, certeza, querido. Ó, o 3 passou, o 4 tá ali. E o 4 não precisa. Dá pra serpentear. A gente tem que dar a volta. Porque é uma armadilha. Você não pode passar pela armadilha? Pode. O X marca o local. Mas deixa eu ver, presta aqui. Ah, o 12 tá de boa. Não tem passagem ali. Mas a gente pode criar. Tá bom. Pô, ah, é uma sala por cima? Aqui, ó, no 4. É uma sala que não tem conexão com a outra. Ah, porque eu pensei... Então nada tem conexão. Aqui tem conexão? É, não, porque eu achei não tem conexão. Então a 4 é fechada? É. O que tem na 4? Ah, não, aí tem porta secreta. Não, tem uma porta aqui sim. Aqui? É, tem uma porta aqui sim. Só que não tem conexão pra cá. Pra cá, não tem. É. A sala não entra, mas não sai da sala. Só pro caminho que foi. Não. tem a porta de saída. Então a gente vai passar pela 1, pela 2, pela 3. 1 e 2 já foi. A gente vai passar pela 3. Isso é um... Vocês anotaram todas as armadilhas? Tá, um número atrás que eu não tô entendendo. O 8 e o 11. Mostra pra mim. Deixa eu ver. Esse aqui, o que que é isso aqui? Deixa eu ver, peraí. Parece um A. É, não é nenhum número. Os números tem uma... É um ah, tinha um A ali. Que você acha que já tava antes. Um A? É. Deixa eu ver o A. Aqui, ó. Entre o 7 e o 8. Ah, é uma porta. Ah, é uma porta. É porque devia estar... Tá apagado. É fechado, é. Beleza. Então, beleza. Então a gente vai passar por... Se você quiser marcar... Duas, qual é a primeira armadilha que vocês vão chegar? A 3. É a do... Não, é a 1 que a gente tem que desativar do carinha ficar o preso, né? Ah, é. Primeiro vocês chegam, os Griéis, eles estão numa jaula de energia. Já tá ativada? Tá, só passar de um lado. Tá desativada, uma grade de energia sobe do chão e prende eles lá dentro. Fecha o corredor. Só usa o bagulho pra entrar lá. Passa das brumas? É? Você sabe a distância? Passa das brumas? Não, a distância que a gente tem que ver. Sei. Mas a porta tá aberta? Qual é a distância? Eu calculo, eu olho assim e tento ver a distância. Porta tá aberta. A armadilha acionou quando eles abriram a porta. Então a gente consegue ver do outro lado. Ah, a questão é tipo, se o corredor tá fechado ou se a gente pode tipo só ir pelo lado. Dá pra ir pelo lado, não tá o corredor inteiro fechado. Ah, então não é possível, a gente passa por isso. Por isso que os outros Griéis conseguiram passar. Sim. Eu perguntei se tava fechado, viu? E fica um D12 Griéis presos ali na armadilha. Já eu libero eles. De 500. Então nós passamos do lado. É, você vai passando sem se portar com eles, eles vão olhando pra você com uma cara de... Não, Jeff, assim que eu passo por esses aí já vou ter como liberar já? Tem, né, concentração minha, vou liberar a concentração do 2, 5, 17, 14 e... 17, 27. Ou tudo ou nada. Então espera aí, ó, já vai. Joga um truco. Joga um truco. 12 mesmo? Qual é o campeonato? Aí tem a 2, a 2 é as amebinhas. A 2, né? É só assar, é, mas era uma armadilha. Verdade, essas amebinhas vão voltar ainda, hein? Não, eu exterminei todas. Poxa. Não, elas quiseram bater na gente. Elas quiseram bater na gente. Não, elas quiseram roubar a gente. Não, é verdade, será que elas não roubaram vocês? Não, elas quiseram aprisionar a gente. Bom, eu matei ela, se sobrou alguma coisa, tá ali no chão. Você foi já? Elas viraram uma meba de novo pra tentar correr. Mas elas foram pelo mesmo caminho? A gente tá indo, elas viraram? Ô, Nimbi, ô, Zazo. A gente tava na sala. Você é o que aqui? A gente tava na sala, né? Só pegaram o mesmo caminho. Os deuses nos influenciam. Você é Jedi também, Zazo? Sempre que tem Zazo, eu faço intriga. Todo dia. Bom, mas se você quiser, vê se você foi roubado. Não precisa de Zazo. Eu tô de intriga sem Zazo. É ela que rouba. Claro que eu vou ser roubado. Ela não, que rouba a gente. Mas tinha uma outra que rouba também. É. Ela, continua sendo. Se eu já tô com a ébola. É druida, velho. As únicas druidas é ela e os clones dela. Acabou. Se a clone dela roubou a gente, ela roubou a clone. Tá com tudo. Porque ele é um mínimo fofinho, tá dormindo. Ela roubou o mínimo. Ela roubou o. Agora não tá mais. Agora não tá mais. Ela roubou o mímico. Ele pula assim na sua cara e fica flipando você que nem um peixinho. Não, Zé, é um peixinho. Dá uma frutinha. As pessoas roubam o vaso dela. Sacia a frutinha. Caralho. Ela roubou um mímico, cara. Você vai ficar com carne na pedra de fruta. É um mímico, não é uma pedra. Você sabe que não vai sair aqui com a gente, né? Não sei. Vai a moça não saiu, né? É verdade, né? O que aconteceu com a outra? Vai saber. Acho que ela tem. Será que é com a outra clã, né? Jamais saber. O Ivan sabe. Foi nisso. Pera, meu Jeff. Nome. A gente já mapeou o caminho todo. Não precisa mais dos clones. Não é? Já mapeamos, né? Não, deixa os clones aí. Sim, já mapeou, já sabe pra onde vocês estão indo. Mas as armadilhas desativadas vamos ativar. Mas a gente não, até aí a gente não sabe se são reativáveis ou não. Então, vamos deixar. Quando eles chegam lá na frente onde eu marquei o X, eles viram o círculo no chão. Achou! Esse é um plano inteligente. Vamos deixar porque a gente não sabe se reativa a armadilha ou não. Então vamos seguir. Esse aí não merecia esse ser novo. Desintegrado. Porque esse novo, deixa eu mandar algum vídeo. Esse aí não merecia. É, esse não merecia. Mas vai também. Ele passa essa mensagem pra todos os outros clones. Eu não merecia ser desintegrado. Se eu fizer mais um clone permanente, você é o próximo. O outro Griel fala, realmente, o Griel tá sendo cuzão com a gente. Só porque ele é verdadeiro, ele vai desintegrar a gente, isso não é justo. A gente tem que se rebelar. Pela mente. A gente tem que se rebelar. Vamos fazer a rebelião dos Grieres. Rebelião dos clones. Meu Deus do céu. Por que a gente não ataca ele? Como é que é? O ataque dos clones? É. A gente podia atacar ele, a gente podia ser o verdadeiro. Não, se eles forem realmente uma cópia minha, eles não se importam nem um pouco de ser desfeito, porque... Tipo, eu sabia que você não devia ter usado a rua na mente. É uma consciência só ainda, pô. Okay. Aqui é Borg, o que importa é a consciência se prevalecer. Tá. Qual armadilha a gente vai passar agora? Qual é a próxima armadilha? Vai ter que ir pelo caminho do 3, mas não sei se tem tudo no meio, né? É. A gente vai seguir a linha que ele fez, né? Aí a gente vai pra a 3. É o corredorzinho aí. É a muralha prismática. Rajada. Rajada prismática. Vai ter uns corredores. Cadê onde que tá o 3? É um corredor. É um corredor. Exatamente naquele ponto do corredor. Tem uns em inglês e um em português, se tiver. Quando os Grieres chegaram ali, do teto veio uma rajada prismática. Tinha uns Grieres assim, alguns morreram, alguns tomaram dano, alguns desapareceram. É aqui que ativa. Joga a pedrinha pra ver se reativa. Vou jogar você. Mas pode ser outra pedra do chão. Você acha que é um. Nós estamos o quê? Na estrada? Cheio de pedra? Peraí, gente. Musgo. Vai pegar uma pedra no chão. Acabou de cair uma rajada no chão, velho. Murray, aqui não é assim. Eu estou te falando que aqui tem uma armadilha. Você pega a pedra pra jogar, você vira na corre. Se ela começa assim. Eu acho que se ele desativa com cuidadinho. Vou tentar desativar. Ah, tem uma armadilha onde quer aqui, ó. Joga ali. Nessa região aqui vem de cima. Ok. Joga ali. Joga no teu cu. Joga investigação. Você já fez ela perder 75% do corpo? 77 já. Fazer ela perder o restante não é nada. Tá subindo. Tá subindo. Tudo aqui. Certo aí, Nick? Ela tá se desintegrando aos poucos. Por opção própria. Ela não aguenta mais ficar dentro do. Da camisa do Grial. É uma daquelas pessoas que quando começa a fazer. O casquinha fica tirando. É. Essa sou eu. Dois. Nunca cura. Fez casquinha. Isso explica a falha da tatu. É nítido. É, é tipo um bagulho que é bizarro, cara. É igual o dentista. Você passa por dentro e tá. O cacete que passa, o dentista sabe. Sabe? Tá a mesma coisa. Você anotou os testes? Tem que pôr que os 5D20 mais 5? Pôr aquele negócio de cachorro? Não? Alguém anotou os 5 dos 20 mais 5 que foi jogado? Eu anotei. Fala um resultado aí. Foram dois 20 naturais. A somatória. Deu 60 redondo. 60? É. Ok, 60. Joga um teste de. Percepção? Passei, deixa eu ver. Se quiser, Slade of Hands. Os monstros. Preço de digitação, punga, a gente tem vantagem. Porque é. Heine. Isso aí. Então ou anota cinco, outro, né? O meu deu 63. Tem vantagem, cara, não 63. Tem? Mais 5. Guarda esse valor. Então, 15. Eu tenho mais 5, né? Então seria 20. Mais 41. 2. Não, esse passou, pra esse passou. Okay. É porque foi esse aí que faltava 2, mas o do dia foi 60. Então todo dia eu passei. Pudum. Um. Todo dia eu passei. Passou? Deu 61. 61. Ok. Você percebe que tem um sutil, um círculo mágico traçado ali no teto, certo? Você vê linhas com fios de ouro finíssimos interligando nesse círculo mágico. Você vai delicadamente com seus instrumentos rompendo esses fios e conjurando uma série de magias ali, tá? Pra ir desativando pouco a pouco essa magia. E vou enrolando os fios de ouro. E vai enrolando os fios de ouro, ok. E vou levar comigo. Lógico. Beleza. Até que você finalmente consegue. Eu tô na masmorra de Heine, sai fora. Consegue desativar essa armadilha pra vocês poderem prosseguir. Eu acho que o Dano é Heine, não é o Deus que ela tá controlando. Desde sempre. Na verdade, Heine tem medo dela. Pô, cara, eu já roubei Calmir. Né? Ah, ele é fichinha. E aí vocês chegam aqui nessa sala 4 aqui. Não, a gente não entra na quarta. Quando vocês olham pra dentro da sala 4, vocês veem o que tem lá dentro. E aí se eu cobre fauna, ó. Fala que peguei o seu fauna, fala. Peguei mesmo. Eu só não roubei os dois porque eu não quis. Eu quis ser legal e roubei um só. Foi bom. Era aquela espada. Acho que era um machado. Joga um DC em cada um de vocês. Avengers? Não lembro, o que que era a espada que tinha no... A espada não. A espada do... Não era a espada, era um machado, não era? Que tinha no cofre do Calmir. Meu Deus, 69. Vocês colocaram a espada do Urutucan. Não. Mas já tinha uma. Era a espada dele. Ah, quando eu roubei Calmir, tinha dois itens. Tinha uma arma e um diário. Um livro. Um livro e uma espada. Eu peguei o livro. A espada dele, a Rúmina, não era? Não. Não era? Se fosse a Rúmina, a Rúmina tá com os anões. Tá com os anões, é. E não qual... lembro mais. É, tinha um outro, acho que tinha um machado. Tinha uma arma, isso eu sei. É, mas aí eu não peguei, não. Falei, vou deixar uma arma pra ele, eu vou ficar só com o. Vou deixar uma arma pra ele, coitadinho. Ai, que é, eu sou caridosa. Ela é o ET-Bilu, né? Busca em conhecimento. Não, Jeff, você pensa que eu sou conhecido. Meu Deus, sem. Deu 69. 69. 75 aqui. Ok, dentro dessa sala que tá, tem a armadilha 4, vocês olham lá pra dentro quando vocês estão passando na frente e vocês veem que tem uma vara. Uma vara? A ele. Eita! A que ele. Tempo? Seu 69. O 69 caiu uma vara, cara. Ah, faz sentido. Intencional, é intencional. É intencional, só pode. Às vezes tem duas varas. É uma vara harmonizada? Mas tem que ter uma... Tem uma vara encostada na parede. Não, pior que eu não preciso de uma vara. Numa das paredes. E pendurada nessa vara, vocês veem que tem um manto. Um manto escuro feito de um tecido que parece ser macio e sedoso. Brilha? E parece absorver a luz ao redor e ele brilha. Invisível. Ela vai querer roubar. Manto da invisibilidade. Vou jogar o meu desenho. Ele tem padrões sutis de estrelas e galáxias bordados em fios prateados. Não, eu acho que se ele roubou, é se ele foi lá e roubou. É o nome das estrelas. Ah, olha, vou entrar lá. Esse é bonito. Roubou. 48. 48. Tem uma espécie de um pedestal, de uma mesa de pedra. Em cima ali tem uma ampulheta. Mas essa ampulheta não brilha. Não importa. Próximo de 100? 75. 75. Tem também em cima desse pedestal, do lado da ampulheta, uma navalha. E a navalha brilha. É, a Toff não tem barba, o Di tem, mãe. Lembra, Brandão? 23. 23. Deixa eu guardar. Um descendo. Curiosamente, essa mesa de pedra, ela tem marcas de garra nela. Como se alguma criatura tivesse chegado lá e arranhado ela. Estranho. Uma marca de garra. É, tá arranhado. O ovelhinho passou por aqui. Quanto deu do Griel? 18. E do lado dessa mesa de pedra tem um balde. Um balde de latão, envelhecido pra também. Poção. Parece estar tá meio desgastado ali. Ordinário. Que tá ordinário, não brilha. É um super gênio. Só mais de 50 é brilha. É um balde d'água. Não brilha. Só mais de 50? Deu 40 e. O seu deu 41. 43, acho que o meu deu. 48. Bem possível. Só mais de 50 brilha. Quase brilhou. Quase brilhou o meu, hein? É porque marcar o tempo era uma coisa mágica. Um manto pendurado na vara do Murray. Oi? Só ele. Foi ele que sorteou. Foi ele que sorteou. Tem um manto pendurado na vara lá, vara. Que é mágico, e tem uma navalha em cima da mesinha que é mágica. Tá pendurado na minha vara, é meu, ele vai roubar meu manto. Eu que não vou pegar na tua vara. E aí, vai ficar parado na entrada ou a gente vai continuar? Tô pensando se eu entro ou não. Por quê? Os Greys não passaram por aqui? Já. Mas não cataram os itens, ela quer catar os itens. Ué, não sei como que não catou até agora. É por isso que ela pensa. Ela tá com medo de ativar alguma outra armadilha. Tem um teleporte. Os Grial não ativaram. Ativaram sim, tem um teleporte lá dentro. Ah, é o teleporte essa? É o teleporte. Eu vou tentar pegar com os mãos mágicas. Porque ela não está reativada a armadilha. É só puxar. Mas tentar pegar o que com mãos mágicas? Tudo. Tudo. O Robert você não consegue, porque ele tá meio que equipado. Ele tá em cima de uma vara. Tem que pegar na vara também. Tá em cima de uma mesa, eu não consigo pegar. Não, é como se ele tivesse tipo... Vestido. Um cabide. É tipo um cabide. O cabide é equipado. Não, não é. Não faz sentido. Eu pego a vara, então. Agora você tem uma boa ideia. Pegou na vara do Moore. Pegou na vara do Moore. Com mãos mágicas? Você não consegue puxar a vara com mãos mágicas. Mas a navalha eu consigo? A navalha? Consegue. De quem que é a navalha? O que é isso aí? É uma navalha. Mágica. Daqui a pouco eu vejo o que faz. Segurei. Você puxou com mãos mágicas? É. Sumiu. O item? Tá passando pela ativação, né? Só raiz pra torre. A mão mágica foi teleportada. Eu não consigo pegar porque a mão mágica. Bom, o negócio vem até a sua mão. A navalha. Você vai pegar a navalha ou você vai passar pra tua filha? Ela já me mandou. Eu já dei. Mas você pegou ou você só mandou a mão mágica até a tua filha? Quatro e dois. Vou pegar. Ok, pegou. Você olha pra ela, ela parece bem afiada. Cuidado que é afiada, viu, Toff? Passa, passa pra Toff. Isso aqui é aquele negócio. É, pra você a gente fazer... Tem inscrições nessa navalha. Ah, tá escrito um negócio aqui. Pegou, morreu. Lê aí. Tá escrito em idioma não. Você consegue ler, né? Consigo. Não, tô... E quer ajuda? Não, eu consigo, relaxa. Abre um pouquinho, ela só não quer. Você só não quer? É idioma não. Toff, você olha pra adaga, a única coisa que você vê é vingança. Só que de trás pra frente. Tá escrito. Tá escrito vingança no idioma não. Eu acho que o mestre tá te zoando. Acho que tá. Cadê a plaqueteira ali? Acho que tá. Por causa que o olho só vê. É. Acho que tá. Por causa do olho, né? É. Ele tá vendo o reflexo da runa. E é um desenho ou é um texto? Tá escrito uma palavra em anão. É ativação. Um resqual. Tá escrito. Cresça. Tá escrito algo como elevar-se, aumentar. Tem idioma não. Acho que é crescer. Você pode falar a palavra, só não fala no idioma. Fala no idioma não. É. Como é que pronuncia, não? É algo como crescer. Cresceu, cresça. Cresça! Virou uma espada longa. Que da hora! Virou uma espada longa, magnificamente forjada, com uma lâmina afiada e brilhante. O punho é envolto em couro de dragão negro e cravejado com pequenos rubis cintilantes. Uma espada portátil. Uma espada portátil. Que bonita. Gostei, vou ficar. E... Substituir a adaga, né? Gostei da sua adaga, vou ficar. Vou ficar. Na sua faca, ou adaga, eu não lembro. Acho que é faca. Navalha. Não, mas o que o Drax fala, eu não lembro. Ah, ok, ok. Gostei da sua faca, eu vou ficar com ela. Vou ficar. E o manto não dá pra pegar com as mãos mágicas. A vara não dá pra pegar com mãos mágicas. E o manto? Você tentou pegar o manto? Vou tentar agora. Okay. Puxei a vara, não foi. Um tem vestido, não dá pra pegar. Não, vestido, empunhado, essas coisas não dá. Não dá pra vestir. Você tenta e não consegue. É porque pra mim vestir. É porque você não consegue roubar uma pessoa. Eu não consigo roubar uma pessoa. Caralho. Mas um item colocado em algum lugar eu consigo. Você quer roubar vara, pô? Não faz sentido pra mim estar num cabide e estar vestido. Você consegue pegar essa porra desse boné? Mas é uma magia. Você consegue pegar o boné? E eu consigo. Então, caralho, é a mesma coisa. Não. Você tenta puxar o manto ou ele não vem. Vai tentar a vara de novo? Que frase engraçada. Meu Deus do céu, vai tentar a vara. Por que não? Mas não sei. Vou tentar a vara de novo. Vai tentar a vara? Vou. Aí você começa a puxar a vara na sua direção. Ela vem em pé assim, ó, sendo arrastada, como se alguma coisa estivesse puxando ela pra trás. Posso jogar uma intuição? Mas ela vai indo, vai chegando perto de você. Pode jogar uma intuição? Até ficar ao alcance da sua mão. Quando isso acontece, a vara vira. Pá! Bate na sua cabeça. É um mímico. É um mímico. Tava segurando o manto. Que foi da hora! A mesa também é um mímico. Ah, é verdade! Ela tá arranhada. Tudo bate, dá uma varada a vara. Tudo que dá um brilho é um mímico. Algum. Se pá que brilha também. Não, brilha não. Você vai querer lutar contra o mímico? Só chuta ele de volta. Ok, eu vou dar roll de monstro e pegar o manto. Dedo na garganta. Ok. E se as mãos mágicas não funcionam na vara? A vara que foi andando. A vara que foi andando. Essa assim, ó. Deixa eu fingir que ela me pegou, vai. Tá dando certo, vara. Onde você peguei o manto? Tá. Chegou perto. Aqui, ó. É só ele que jogou, acho que ele não consegue usar. Não sei que manto é esse. É um manto bonito. É o manto das estrelas, eu acho mesmo. É, eu acho que é o manto das estrelas mesmo, mas eu não lembro o que é. É um manto escuro, feito de um tecido macio e sedoso, que parece absorver a luz ao seu redor. O manto tem padrões sutis de estrelas e galáxias bordadas em fios prateados. Muito belo. Parece o manto, sabe quem? Do Mickey Mouse. Já viu a abertura do filme? É, fantasia. Fantasia do Mickey. É isso aí. Ó, eu acho que o Moura já tem vestido. Manto do Mickey, ó. Ele já tem a armadura, ele tem o bagulho dentro do pica-pau. Não, pera. Imagina ele. E ele é o bárbaro que anda pelado, né? É verdade. Eu acho que não vai servir sem você. Imagina ele, lobo estilo Disney. Olha que coisa linda, maravilhosa. Quais são as propriedades do manto? Vai começar a cantar. Quais são as propriedades? Como assim? Quer que eu faça um arcana? Tem que sintonizar pra saber. Não posso fazer um arcana? Pode tentar, mas é difícil. Você consegue, confio no seu potencial. Não sabe. Nunca viu esse item, nunca ouviu falar dele. Lembra o manto das estrelas, mas não é. Não é, então não é o manto das estrelas. Não é. Porque às vezes é da outra edição. É de outra edição, né? Pode ser, tem outro nome. Pode ser um manto das estrelas genérico. De Pathfinder. Faz sentido. Alguém quer um manto? Eu não sei quem não tem. O que ele faz? Porque você eu te dei um manto agora, né? Sim, eu lembro o que ele faz. Nem eu. Eu acho que o Jeff deve ter o que faz o que eu te dei. Eu acho que é o Grial. Você tem manto? Ele só tem armadura, né? Quanto deu seu arcano? 49. Tá. Quando você tá fazendo a análise do manto, você nota algo curioso. Tá? Tem estrelas, né? Padrões sutis, estrelas e galáxias bordados, né? Conforme você vai analisando, parece que essas estrelas e galáxias se movem. Que da hora! É. Perspectiva. Como se elas despencassem umas em relação às outras. Não junto uma na outra. Chega de dar dica. Eu sei que ele tá me dando uma dica, mas eu não tô pegando. Ariel, ajuda aí. Será que dá pra tirar as estrelas? Eu acho que dá pra tirar e jogar uma magia. Magia Coroa de Estrelas, talvez? Ah, que é na Coroa de Estrelas. Ou uma Fireball, sei lá. Pera lá. Tem que ver estrela. Alguém já viu um desse? Ninguém viu. Ninguém viu. Quando a Ciri olha, ela mostra pra vocês esse detalhe, fica nítido. Quando ela toca, ó, tá vendo aqui, ó? Quando ela toca assim o manto e faz assim no manto, né? É como se as estrelas elas fossem atraídas pra aquele ponto onde ela tocou. Como se elas despencassem ali. Um manto pra ignorar a gravidade, será? Pode ser. Não sei, sei lá. Tá no... O que ele tem que fazer pra entender isso é melhor? Ficar com ele por uma hora. É que você acha que é o único que ainda não tem manto. É. Ok, vamos lá. Vamos ver eu não sei se eu tenho um manto. Eu queria um manto igual o Doutor Estranho. Só pra ele ficar... Isso que voa com você. Capa de levitação. Não, só pelo style, porra. O principal daquela capa é o style. Ela, você chorou, ela limpa aqui o cheiro da leminha. É uma capa que se importa só pra beleza. Arruma o cabelinho quando tá desarrumada. É muito inteligente. Fala aí, ela se protege. É, passa a alma da sua mãe do arco pro manto. Ela vai fazer as mesmas coisas. Só que ela é burra, mas só ela é burra, mas não quer dizer que ela não seja cuidadosa com você. Ela vai ser literalmente o leva o casaquinho. Ela tem carisma, não tem? Ela tem carisma. Ela vai ser literalmente o leva casaquinho, né? Tá frio, ela fecha. Doeu, seu Tom. Empolgou. Se empolgou. Até broxou, né? Não, beleza, pegamos itens então, vamos indo. É os únicos que brilham. E já okay. Não consegue usar a runa do tempo pra distorcer o tempo e fazer isso ser mais rápido? É uma ampulheta simples. Não tem nada de especial nela e ela não é um mímico. Pera lá. Tá bom. Veja se é um mímico. Minha voz deu. Verifique se é um mímico. Se ele disse que não é um mímico, você não sentiu nada. Bate nela. Você finge que tá quebrado e dá um tapa nela. Não é um mímico. Não é um mímico. Você vai ter que ficar sozinho. Apesar que tem um mime lá também já. Parece pivete na beira do rio captando guaruzinho, né? Captando o quê? Guaruzinho. Ela tá pegando guaruzinho. Parece peixinho. Ah. Os filhotinhos de peixinho que ninguém sabe de que peixe que é, me chama de guaru. É o vira-lata dos peixes. É o vira-lata dos peixes. Quando ele cresce, talvez ele vire um lambari, talvez ele vire um curimba, um bagre ou só um sapo. Porque não tem muita diferença entre um guaru e um girino. Beleza, então agora vamos subir, então. É, vamos fazer o contorno. Vamos fazer o contorno aqui. Ok. A gente podia ir nas outras celas ver o que tem, né? Não, vai ter mais inimigos. Hã? Vai ter mais inimigos. Mas se a gente sabe onde tem armadilha, fica fácil pra gente ir nos lugares. Mas a gente não sabe as outras salas que os brigos não. Os griel foram em tudo. Não foram? Não. Foram em tudo. Foram em tudo. Foram em tudo ou foram só até chegar no objetivo? É porque eles não sabiam como chegar no objetivo. Então eles tinham que ir em tudo. É, mas quando chegou no objetivo, pode ser que eles não tenham explorado todo o resto. É que a gente ele falou assim pra ele, só não vai pra baixo porque não tá apontando pra baixo. É, então, faz sentido que a gente nem vai nessa salinha aqui de baixo, né? É, essas aqui, certo, né? Mas nessas aqui de cima a gente vai em toda. Ok, então foi tudo, então. Beleza. Então, Griel, o que tem nessas outras salas? Tem mais armadilha. Tem isso, armadilha, isso é isso. Tem mais armadilha, tem mais itens. Tem mais itens? Tem mais itens. Em qual? Ó, vou falar os itens que tem. Fala em qual que tem. Vou falar os itens fala que tem. Fala em qual. Faz uma caneta diferente aqui. Vou fazer uma caneta diferente aqui. Você falou que tem itens. Vou marcar com letras. Isso. Ah, mas pra druida do mundo ainda. É pra nós usar, palhaço. Tá reclamando por quê? Não tem mais slot pra usar. Hã? Daqui a pouco não tem mais slot pra usar. Exato, aí tudo bem. Aí eu paro. Não, aí eu guardo tudo. Isso, aí a gente guarda. Uma hora a gente vai usar. Eu tenho um cofre legal, né? Ó. Eu tenho um plano legal. Quer botar com a caneta? Eu quero. Atrás. Não, eu quero ver que letra ele começou a abrir. Então, no A. Tem um anel. Um anel. Um par de luvas. E um elmo. De coisas assim que chamam a atenção, mas os greves não sabem o que é verdadeiro. Fora o restante dos detalhes, se eu for descrever isso, vocês forem. Tá. Eles vão falar assim: ah, esse é bonito, acho que foi um elfo que fez. Vai lá ver. Você é mágico, não, ninguém sabe. Uhum. No B tem um outro manto. Também tem um anel. No C tem um escudo. Um escudo de aço escuro cravejado com espinhos afiados emanando uma aura de energia. Um monocravo. Caralho. Um monocravo. Acho que a D usa escudo, né? No B tem uma espada. No E tem um colar. E no F tem uma orbe de cristal transparente que pulsa energia. Esse com certeza é mágico. São todos os tesouros que eu preparei. São... Nada, é só orbe de eletricidade. Ó, olha aí. Globo de plasma. Agora vê se faz globo de plasma. Não, nenhum faz. Nenhum faz? Nenhum faz. Ah, é esperto o Rain, né? Claro, você acha que ele é burro? Ainda mais Rain. Mas, ó, pra ir no D, a gente não pegaria armadilhas a mais do que a gente vai pegar normalmente. Que lindo, já. Deixa eu encerrar já também. Falou, Jeff. Até semana que vem. Falou, até semana que vem. Falou, mulher. Nós. Falou. Falou, tá, separa os itens pra mim, hein? Ué, vou separar, pode ficar tranquilo. Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que você dá uns 2 milhões de ouro pra... Só fechar aqui pra não voar nada. E recupera o preço extraordinário. Que a gente possa usar pra processar de novo. Tem mais um. É, na dúvida eu recupero alguma coisa que eu já tenho gasto. Um pulso de ação. Pulso de ação deve ter gasto, já então um pouco. Ó, o B. Tchau, tchau. O E. Falou, tchau. O D. E o C. A gente não vai pegar mais armadilha do que a gente pegaria. Certeza? Tenho. Ó, o D. O E. Vê se faltou alguma armadilha legal pra colocar. Faltou. O B. Faltou. Daí que eu vou colocar mais uma armadilha. Sai fora, não. Ué, você não quer explorar o restante? O Griel já... Do nada. Já mapeou. Sem o volume, volta. Tem um. Estão soltando só um, um mímico ali. Um mímico. Ó, só o A e o F que a gente pegaria armadilhas novas. Tá aí, que tem mais uma armadilha ainda. Daqui. Não é justo. Tá só matando que mais eu quero deles. Ir. O F é 6, né? Joga um D6 pra ver onde vai estar a armadilha. Perde qual? Quer roubar aí? Do 2. Do 2, que é o B. E aí? Ô? Não tinha necessidade de pôr mais armadilha. E aí? Ô? Armadilha. Vocês não param de correr ainda. Tá descobrindo um monte de armadilha. Ok. No B, é a armadilha 13, confirma. Que foda que não vai dar pra gente ir no F. Marca a armadilha aí. Porque o F explodiu. É explodiu? Deixa eu ver se é explosão mesmo. É, explodiu, explodiu. Explodiu. Quando eles abriram a porta, explodiu. E a explosão foi de uma gosma translúcida. E eles começaram a gritar, morreram e desapareceram. Se for a gosma, eu tô pensando. Então põe o que? Gosma transparente, é isso? É, explosão de gosma transparente. Se for o que eu tô pensando, é outro. Põe aí, ejaculação precoce. Meu Deus. Será que é cubo de adiosa? Na verdade, não é ejaculação, né? É smegma, né? É o que eu tô pensando. É aquilo lá mesmo? Odeio isso. Odeio com todas as minhas forças. Eu adoro. Então, o C, o D e o E. Mudou! Ué, eu estou dando as opções para os que a gente não vai pegar armadilhas extras. Então, o C, o D e o E, a gente não pegaria armadilhas extras. É mais fácil você ir lá sozinho e a gente espera, sei lá. Pode ser. Então pronto. Eu tô indo pra direção dos bichinhos. Não, eu tô seguindo pro ponto certo. É porque provavelmente lá no Circo, será que vai estar sozinho? O quê? Não tem mais criaturas? Não? Se tivesse. Não sei, você consegue. Falava, você, né? Consegue. É verdade, os Greys falariam, né? Então aqui eu acho que eles foram em tudo. Então acho que a gente perguntou duas vezes pro Jeff, acho que ele meio que desconversou nessas horas. Não, é, eu acho que ele não queria falar se tem ou não. Pode ter. Pode ter, em alguma dessas salas aqui vai ter uns mímicos da vida aí que não é. Aqui eu acho que é só armadilha mesmo, porque aqui até as amebas eram armadilha, né? É. E falar a verdade, vai ter mímicos. Vai ter mímicos. Mas eu acho que aqui a gente, por precaução mesmo, não entra nessa última sala. Antes de estar todo mundo. Pode ser. A gente vai não ter sala ali. É. Fazendo o que os elfos estão fazendo. Nada. Jogando truco. Jogando truco. Já te ensinei como é truco. 8 e 4. E é um jogo da enganação, é um jogo de raio. É. Faz sentido. Deixa eu ver o que eu vou ter que ultrapassar pra ir na água. Nossa, a única coisa, filho, que aqui vai roubar sempre. A Zé já tá jogando até com 5 cartas. O quê? Truco. Se jogar truco, você vai roubar tudo. Eu não roubo. Nessa masmorra rouba. Mina, só aqui, ó. Que virou aí mesmo? Deixa eu ver. Acho virou que 3. Essa é boa. Aí você fala, não, virou 6. Não, é a vida. A vida tá aqui, ó. A vida tá aqui, aqui tá a manilha. E ela tá com a manilha na mão, tá com o zap. Aí você joga essa aqui e eu ganho, você tem a outra aqui, pronto. É. Que nada, faz uma ilusão, é só quem tem visão verdadeira consegue ver qual que é a manilha verdadeira. Verdade. Podia, né, jogar um truque sem saber qual é a manilha. Só joga cacieiro, filho. Jogou cacieiro no time é assim. Ô, Jeff. Amor, que número que é esse aqui? É o 8, é o 9. É o 9? Agora são 5. Ah, assassino fantasma, agora que eu passo de boa, hein? Os clones do Grião não alertaram sobre criaturas. Eu sou lá no fundo, lá no final, no círculo. Não. Não alertaram pra nenhuma criatura lá. Tá, uma sala totalmente vazia, só com o chão. Uhum. Tá, então Assim ele. A gente conversou. Conversou, ficou meio que conversou, não teve definição, não. Ela vai sozinha. Uma sugestão. Sugestão que eu vou pegar os tesouros e eles. A gente vai vão. Só seguir lá pro rolê lá, final. E a gente vai ficar na antessala dos problemas. É, já que não tem perigo, minha sugestão era essa: dividam um grupo. Vai dar bom. Não tem perigo, né? Não tem perigo. Imagina se não. Tem três armadilhas. É super bom. O mestre querendo isso, velho. Ah. Eles passaram, só não voltaram. Não, mas. Não, eu vou pegar a música que vem de novo. Idonia. Não. Tá, Michael Zazzi e Rainey. Tá bom. Então, a gente tá aqui. Aí volta, né? Uma ciência. Eu vou até o item D, amor. O Mimics passando pela ciência. Ah, mas vai com certeza que vai acontecer isso, mano. Ela vai falar assim, ah, voltei já, mas cadê os itens? Não tinha itens. É. Era a Meba que tá falando. Certeza que ele ia fazer isso, ele ia dividir um grupo. Aí você ia numa sala, você ia encontrar nós três numa sala. Pode acontecer. Tem você mais encontrou amebas aqui. Você encontrou o Griel e aí os caras dentro todo o grupo. Você vai até onde? Até o D. Cadê o D? Aqui, ó. Um longe, ó. Ah, tá, esse aí dá pra você desviar da armadilha. Isso. Né, e chegar lá, porque as armadilhas estão nas outras salas, não estão nessa. Isso. Beleza. O que é o D? Espada. É um D6. Dividiu o meu grupo. Mas é uma espada. Dividiu o grupo, meu. É, é um D6 que você vai jogar. 99. Boa, garota! Quando agora foi? Você vai jogar um D6. Quando foi 100, então... É que eu não sei se o 100 nessa tabela é boa. Sim. Ou se o 99 é melhor. Mas o 100 é erro ali. Ah, não, às vezes o 100 é tipo é o piorzinho. Sim. Como se fosse o 0-0. Seria quando você tá lá chegando lá perto, você começa a escutar rugidos. Joga na natureza aí. Que rugido é esse? Pisou no gato. Pisou no gato. Tem um gato. Ah, é fofinho. É um mímico. Já bati só daí é druida, deixa eu virar um bichinho 50. Aqui. 50. Só daí é druida, deixa eu virar um bichinho aqui que ela vai achar fofinho e vai levar ele embora. Lembra o rugido de tigres. Tigres? É. Oh, que legal. Tem pelo menos uns 5 tigres. Aí. Que legal, rugido de tigre, que legal. Vai fazer uma savana africana do bagulho. A gente vai terminar essa masmorra, o plano da assim, vai estar cheio de coisa que ela pegou aqui. Joga um D4 aí, por favor. É tigre, é mímico, é ameba, é tudo. Deus de criaturas. Eu estou tirando essas criaturas daqui. Elas vão ficar presas aqui pra sempre. Ela entra no plano dela, vai ter que tirar a criatura. Ela vai estar super lotada, né? Vai ter que mandar umas criaturas embora. Joga um D4 mais um. Encheu os botes. Um subplano ali dentro. Dois. Quando é no plano? Dois? O resultado? É, eu tirei um. Mais okay. Um, dois. Ok. Você escuta rugido de tigres. Tá? Ele não tem um corredorzinho aí, vira onde tem 6 salas? Aqui, 4 isso. Salas. É, 4 salas. Uhum. Quando você tá aqui, você escuta esse rugido de tigres. Como é que faz? Dá uma olhadinha. Você dá uma olhadinha e não vê nada. Tigre, filhote? Eu vou indo. Vai indo? É, eu não tenho medo de tigres. Ok. Eu adestro eles. Ok. Quando você vai indo. Eu quero ter cheiro de pipoca. Quê? Só tem um salsicha de tigre. Oh! Não, não tem cheiro de pipoca, não. Xixi de tigre tem cheiro de pipoca. Se você tiver uma floresta na Índia e sentir cheiro de pipoca, fuja. Porque você está entrando no território dos tigres. É tigre pipoqueiro. É, chega eles, eles marcam o território fazendo xixi. O xixi deles tem cheiro de pipoca. Sério? Sério? É fato. Meu Deus do céu, velho. Quando você entra no corredor, você escuta não, só o ruído das patas correndo ao seu redor, cercando você e atacando. Não, onde é que eles estão? Ao seu redor, você não os vê. Você não os vê. Mas eu vejo! Esses não. Joga um teste de natureza ou arcana. Acho que a arcana vai ser melhor até. Arcana mais adequada, inclusive. Cinquenta e nove. Quando você ouve o som das patas, os rugidos cercando você, e sente o hálito quente e fedorento deles saltando por cima de você, atacando você. Você se toca do que está acontecendo e percebe que cometeu um erro. Você está cercada por tigres de Rhaen. O que, que são tigres de Rhaen? São panteras deslocadoras, sabe? Pior que panteras deslocadoras. Eles são invisíveis, borrados, e mesmo depois de mortos você não consegue ver a forma real deles. Dizem as lendas que os tigres de Rhaen possuem mais de uma cabeça, tentáculos, patas, mas os relatos são confusos, porque a verdade é que ninguém nunca viu a real forma do tigre de Rhaen. São criaturas criadas pelo próprio Deus, que burlam qualquer forma especial de visão. Jamais saberá. Ah, jamais nada. Fim da sessão. Você não vai matar eu? Não. São 8 horas, vamos parar. Ok. Não vai matar eu assim? Sim. Vai tentar, pelo menos? E se eu ponho runa nos tigres de Rhaen também? Sai fora, não pode ter runa. Por que não? Pés da uva agora? Os glutenantes estão passando agora. Vai na janela, passa, pega um. É, ela. Bem, eu vou recuperar 3 habilidades minhas, então. Pera aí. Minha magia. Ó, faço das cenas minhas palavras. Recuperem aí tudo que vocês querem. Vamos recuperar tudo então. Pronto, tudo recuperou. Recupera porque essa masmorra é fácil. Cara, a merbinha é muito engraçada. Mas a merbinha foi engraçada mesmo. Foi muito engraçado. Mas engraçado é que eu consegui o que eu queria. Separasse ele. Não. Com as anemas? Outra coisa. Com as anemas? Sim. Roubou alguma coisa. Se bobear, tem algum de nós que foi trocado. E virou ameba. E a gente não sabe. Tá, amor. É, realmente. Pode ser. Porque se eles têm todas as habilidades, a gente não tem como saber. Não, nem a gente, o jogador, sabe. Exato. Essa é a questão. Deixa essa ficha aqui. Porque lembra, a gente jogou um dado e quem viu os resultados foi o Jeff. Percebeu uma ficha. Cada um jogou um dado. É, Amor, acho que é a chance. Você. Foi 18, 19, 6. Eu tô achando. Caralho. É, ameba. Mas se essa ameba for tão... Quer dizer, fica quieto. Se for vocês vão descobrir se tiver combate. Se for melhor que você, é a chance. Essa ameba aí. Vai tomar um dano e morrer. Foi melhor que eu morrer, vocês vão trocar. Mas essa é a questão. Se ele adquirir todas as habilidades, ele vai adquirir os pontos de vida também. Então por que eles se transformaram pra correr? Sei lá. São burros? Não, porque eles já tinham conseguido o que eles queriam. Então eles roubaram alguma coisa. É, truque de mágica. Eu faço gestos aqui, você olha ali pra minha mão e aqui eu tô roubando sua carteira. É. Ou ele então, só queria nossos conhecimentos. Não sei não. Alguém foi trocado. Estão aí. Quem? Quem tava mostrando as magias, essas coisas aí, pelo Zegriel? Eu não mostrei nada. Até a cartinha, acho que é da Ciel. Não, essas não, essas aí é pra não, devolver. As minhas tá dentro do meu. Ah, deixa eu ver o dobro de dano, achei que era seu. Já tem cartinha lá mesmo, tem? Hã? Já devolveu. Não, já era. Ai, pessoal, já lembra que se tiver tempo, lembra de fazer os bagulhos da runa primordial. Sim, eu sei. Tem primordial, tem eletricidade, tem fúria. É, vingança. E tem um outro também. Não é fúria, vingança. Não esquece que já tem mais uma já. Qual? Ué, que é da vingança. Lula chato. E a nunca é plena? Só envenena. Então vai ser envenenado. Vou fazer a runa do só envenena. Não, a runa da vingança vai ser uma e a runa do perdão vai ser outra. Matar uma dele, então vai matar a runa de alguém. Não, mas você tem a runa de alguém, tem que perdoar alguém primeiro. Essa vai demorar, hein? Perdoar vai demorar. É, isso só vai depender exclusivamente do mestre, né? O mestre que cria as coisas, eu só vou. Você só bate nas coisas. Eu só vou. Não, quem tem que perdoar é você, Tela, não eu. O mestre cria quem destrói essa magia. Um dos lápis aí era meu. Era, agora não é mais, então. É o menorzinho. Era, amigo. É, porque você pegou os dois. Só ver. Menos do um bigode. Deixa abaixado, amor. Essa aqui é a miniatura. Deixa abaixado. Tem uns pés que vai dar. Assim, ó. Assim, não quero. Tô caçando, tô faltando. Vai pra lá ou você vai ficar lá? Vai? Você não viu? Não, só respondeu. Só respondeu. Mas eu respondi. Ah, mas eu não conto. Cara, que conta? Conta não. É que eu acho que tava no...